Eu sou o Brian. Tá ligado? Tipo, ele fala a rodo, só que só o Brian e ele que conversa. Os outros adultos, ou as outras pessoas, não interagem com ele. Ou seja, tipo, ele não conversa, ele é um bebê. Tá ligado? Então, minha teoria é, tipo, ninguém entende ele. Tá ligado? Mas pode ser que se realmente seja isso. Sabe. Realmente seja. Não, depende, ele conversa com o. Só com saudade deles. Com o Bart. Com quem? O Bart ele conversa. Ah, mas aí no crossover, é. Não, tudo não, bem. Não, mas é. Mas... Foi meio bizarro isso aí. Só um bagulho de enrolando. Não queria falar, mas foi. Ok. Onde estávamos? Caraca, pode entrar no portal, velho. Todos mortos no inferno. Não, pra mim. Não, isso é em outro jogo. Dá um refrigerante aí pra mim, por favor. Não, não tem ninguém pra querendo Calmir, amor. Pode trocar a música. Ô, Gé, me explica uma coisa. Explico. Eu não sei. Por que, que o caralho que o mestre Arsenal tá fazendo em volta? Porrada! Ah, achei que era alguma coisa do cenário. Algum fato que realmente aconteceu. Aí você quis implementar. Mas... Tem fato que não aconteceu? Não, porque assim, teve uma invasão. Acabar com a sessão. Teve uma invasão. Assim, pode ser que algum livro que o Leto que já tenha tenha de eu entendi o que você quer dizer. Parece o Mestre Arsenal. Porque assim, eu conheço o pouco que conheço do Mestre Arsenal, ele é praticamente um anti-herói. É isso? Não, ele é um vilão mesmo. Ele é um vilão mesmo. É. E fala em caps lock. É que pensa assim, ó. Ele só fala em caps lock. Pra ele ser vilão, ele tem que ter alguém pra ser. Pra ele também dar. Então, mas se não tiver ninguém, não é vilão. Mas ele foi ajudar a Volcar, tá de volta. Mas exato, mas ter... quem chamou? Por que ele tava lá? É isso que eu achei que fosse alguma coisa canônica, tá ligado? Mas já vi que não é. O que me surpreendeu muito. Beleza, não, então, e no momento o Volcar foi invadida por Tarrasques. No canon do cenário. Não, oh, por isso que eu falei, pode ser que tenha acontecido algum evento, não com o Tarrasque, mas algum evento que precisava da ajuda de todo mundo. Por exemplo, a Tormenta chegando em Valcária. Aí, é. Porra, vamos chamar a galera. Aí você quis usar isso com o Tarrasque, entendeu? Certo, entendi. Eu imaginei que fosse isso. Nunca ocorreu. É, o buraco lá embaixo. Nunca ocorreu, ocorreu com vocês só. É, escreveu no livro, mas não agora bonzinho. O Talude, tudo bem, é o cara que defende Valcária. O Victorious, eu não esperava mesmo. O Arsenal, então... Tão pouco! Era esse que queria que a gente visse? Esse TP? Ou será que não? Jamais saberá. Pronto, deixa aqui pra mim. Saudade de jogar com a. Da. Tentar jogar da vizinha com bagulho. Tá muito legal, tá aí. Então, precisa marcar de jogar outras coisas. Sim, jogar um. Fazer um playtest do Tormenta RPG. Sim. A gente vai ganhar um dadinho novo, vocês viram? No Panteão, né? Sim. Eu quero ser fazendeiro. Quer ser fazendeiro? Eu quero ser uma fazenda. Virei fã dessa mina, mano. Nem sei quem é, mas eu sou fã. Essa mina joga uma bem, mano. Joga engraçadinho. Joga sabedoria. Joga sabedoria. Ai, caralho. Usa ponto heróico pra falhar. Eu estou gastando minha inspiração para jogar com desvantagem. Ai, caramba. Eu queria ver a cara do mago. O cara foi hilária, hilária. Ele foi todo pimpão. Eu virei para ele. Ah, legal. É que... Show de bola isso aí. Jô, tá com a oportunidade. E o pior é que o mago não é um jogador iniciante. Ele é um jogador experiente. Ele sabe jogar. Esse que é o pior. Move. Eu particularmente me considero um jogador com uma certa experiência. Até hoje eu faço cagado. É, não. Todo mundo faz cagado. Mas só morre afogado quem sabe nadar. É, quem não sabe nadar não vai entrar na água. Não entra na água. Eu não sei nadar e entro. Foda-se. É. Essas pessoas também morrem afogadas. É, então. Eu nunca morri. Você morre afogado quem tá vivo. Só morre quem tá morto. Não, pera. Tá vivo. Tá. Pega pra mim o negócio da Zinha. Você tá lutando contra o Calmir agora? Não! Eu não paro. Não tão lutando com o Calmir? Tá. Você sabia que a gente ia fazer interação divina, Jeff? Hã? Sabia que ia ter interação divina, né? Não. Não? Não. Até porque eu não tinha passado a quantidade de dias ainda. Não tinha? Você contou? Marcado. Que eu tava falando pra Tamires, agora eu não sei de nada que vai acontecer. Vocês têm poder infinito na mão. Eu tô colocando os bichinhos aí e vocês veem que aqui. Acabou o bichinho. Falta eu. Tem esse touro aqui. Esse bom, você, não então. Tá aqui. Certo que tá. Não. O que tá faltando? Mano, que porra é assim? Ó. Esse daqui, inclusive, não é do nosso grupo, tá, gente? Não, tô falando, tô colocando os bagulho aqui, ó. Toff, vocês colocaram infiltrado aqui, ó. Soca, Champs, Ariel. Aí, tipo, acabou as minhas. Tem só o Pocoyó. Pocoyó. Tem o bichinho. Vê se não tá em algum outro buraquinho aí. Então, não tá em outra caixa, mano? Não guardou em outra caixa? Aqui dentro, ó, junto? Não era pra ter. Vocês estão procurando. Ó, achei uma. Aí, ó, falei? Estão procurando. As miniaturas que colocaram em casa. Ah, tá, mas não caixinha. Falta só eles. Vamos usar tudo lá em São Paulo. Ah, é verdade. Só o Lisbeth. Ah, guerreirinho. Passa um pito neles, Jeff. É verdade, a Alevandra ficou em Valgária? Mano! Ficou bom? Tem algum canto por lá. E aí, Kim? Bom? Vocês se viram agora há pouco lá? Que não. Ele foi lá? Onde você não vai trabalhar? Fui. Tá chegando agora de lá, isso que eu tô falando. Que hora que você foi? Agora. Ah, então eu tava fora do caixa já, ah. Eu tava andando pela loja. Coisa fina, passeando, andando pela loja. Eu não tenho culpa com o colega de trabalho, deu troca em hora errada pra mim. Aí eu olhei nos caixas, eu não vi o selão, tá ligado? Que é improvável, troca, beleza, agora sou empacotador. Não, quando tá entrado de frente comigo, eu não sei, caralho, deixa eu zoar, porra. Não deixa, eu tava que nem o Gui agora. Vou dar o Negui, porra. Explicar a piada. Essa foi boa, essa foi boa. Verdade. Muito sagaz. Já esse que é cobre? Se você tiver mestre na vida real, te dá uma inspiração. Ok. Onde como estávamos? Como assim, se eu fosse um mestre? Você tá fazendo a biblioteca não, coroninha por quê? Também é. Por que será que eles misturaram? Né, poucas das pessoas não que eu sei. Respeito são pessoas que são mais inteligentes. Isso não é, Jéssica. É, os outros são prateados, parece. Ah, sempre parece. Eu quis dizer. É, só o D8 ou D20. Você vai virar o assunto de Game of Thrones. Eu fiquei mal bonito, então, que você tirou tudo pretinho. Mas tá lá, né? Só pegar o carro mesmo. É, então, tô esperando os números. Vamos pintar os números de pretinho. Santarli. É, fica bonito, né? Tô vendo esperando que chegar pra não fazer TP pra os dois. Personagem bom. É o que tem que fazer. Ah, é, aquela ideia ruim, né? Recapitulando, então. Você vai dar de cara com o bicho. Não tem ideia pior. Recapitulando, então. Tarrasques em Valzinho de Valcária. Tá resolvido já. Pode final em Valcária. Localizaram onde estava o Garleth. Teletransportaram pra lá. Não. Sim. Ele no tinha papel? Acabado de sugar o cérebro do Dracar que estreou. No camaleão. Ah, tá. Eu fiz de novo, né? Um pouquinho. Sim, você fez de novo. Sugou o cérebro do Dracar que estreou. Assumiu a aparência da visão da Lisbeth que vocês compartilharam. Do Zóio Roxo. Vocês foram atacar ele, nenhum ataque funcionava. A mão da Toff ficou moloide, o braço do Griel ficou moloide. O Theon ficou moloide inteiro. Perdeu um dedo ainda por cima. Agora sou a companheira. É verdade. Quem vai beijar o... Agora sou a companheira. Quem vai beijar ele, cara? Tem que fazer igual o Game of Thrones. Vai ter que beijar o cara e meter ataque. Por quê? Esse foi com... Querendo matar não vai dar, né? Tem que passar a barreira primeiro. O que foi que você pensou aí? Melhor não, porque vai que o Jeff não pensou. Bom, depois de tudo isso, Garleth sendo atacado por vocês, explodiu o machado do Serenim, inclusive. Você atacou ele? Não, né? Que sorte, ele ficou com medo de perder seu machadinho. O Mur ficou zen. Mas ficou zen. O que você gostaria? Explodir? Estourar? Estourar. Ou ficar mole. Ficar mole ia ser bem interessante. Vai virar um mangual. Virar um borrachão. Bom, aí por fim o Garf disse que se cansou daquela palhaçada, pegou alguma coisa no bolso, uma colher, foi até a Ciri, catou na cabeça dele, explodiu a cabeça dela, catou a mochila dela e vazou para um portal. Eu achei que ele tinha enchido a cabeça dela com muita informação, porque se explodiu. Não que ele tinha rolado a força de Tauron. Não sabia, eu não lembrava, Force ou não sabia se a colher dava isso. Força de Tauron. Por isso. Confusão. É, muito confusão. Explodiu a cabeça da Ciri, vazou pelo portal, aí o Theon usou a intervenção de vida pedindo ajuda pro Calmir. Calmira apareceu ali e ele levou todo mundo pro plano dele. Isso não é, é desbalancear a balança? O quê? Intervenção divina? É. É. É o equivalente a fazer desejo. Então, mas tipo, no caso o Calmir, ele é um cara justo, mas ele aceita a intervenção divina, ele pode intervir quando alguém pede. Isso é desbalancear. Porque todo mundo também pode. Então tá balanceado. Não, eu não consigo fazer intervenção divina. Todo clérigo pode. Todo clérigo pode. Pede todos os 20 deuses. Todo clérigo pode? Todo clérigo pode, em qualquer deus. Ah, tá. Faço intervenção divina. Foda-se. É médico, aqui intervenção divina. Calmir. E pro Theon ter direito a receber isso, ele sofreu pra caralho. Teve que labutar bastante. Então é uma recompensa justa. Isso aí, mas é bom arranjar um clérigo. Mas enfim, não tem nada a ver com justiça. Não tem nada a ver com justiça, mas a igualdade que ele tanto preza. Né? Não tem nada a ver com isso. Calmir confessou pra vocês, quando vocês estavam no plano dele, que o negócio é que eles têm um cagaço danado de fazer qualquer coisa e quebrar um selo. Sim. Essa que é a verdade. A verdade é que os autores do cenário nunca explicaram e eu expliquei. Os caras têm um cagaço de fazer cagada. Então monta o Tormenta. Monta o Tormenta. É isso. No plano de Calmir, Calmir explicou que eles têm cagaço. Né? Reconheceu que Valkyria tinha razão e que na verdade os mortais superam os deuses por conta de tudo isso. Quando o Celerin falou que os 20 itens estavam sendo reunidos, Calmir levou vocês pra lá e aí recontou a historinha dos 20 itens, que saber o que Tenebra tinha contado, blá blá blá, né? Blá, blá, blá. E aí disse que tava com o espelho, mostrou o espelho pra vocês, nos deu o espelho. Não deu espelho pra ninguém. Não deu espelho pra ninguém. Engraçadinho. E aí ele usou o espelho pra olhar o quê? Primeiro que eu não lembro. Onde tá Beluga. Tamiris. Oi? Você pode roubar o espelho. Posso? Agora pode roubar o espelho. Por que ela pode roubar o espelho? Qual é a chance de uma ladra ter copiado a chave? Qual é a chance de Calmir saber disso e ter mudado a chave? Qual é a chance de eu virar uma nevozinha, entrar na fechadura, ver como é que ia e abrir? Qual é a chance de eu dar um pau no Calmir e falar vaza? Olha, nós entraram no bolsão. Cara, tá com seu espelho aqui, Luzão. Vem, ó, ó. Ai, caraca. Ele não sabe onde é, né? O bolsão, ele mostrou pra nós. Ele, só que ele sabia, mas a mãozinha não sabe onde fica. Ele não sabe onde fica todos, né? É, ele não sabe onde fica. Ele sabe onde fica o do reino dele. Ah, tá. Ele tá lá. É, porque ele tem que saber onde que ele não pode entrar, né? É. Não, porque no reino dele ele é onipotente, onipresente, onisciente, menos ali. Então ele sabe, caramba, naquela região ali eu não tenho poder. O que que tem ali? Ah, dá um TP do cofre pro buraco aí. Você é curioso? Bom, tira o cofre. Calmir explicou todas essas coisas, se ele ressuscitou, né, voltou à vida, brotando da árvore de rosa congelada dela. Não é mais imortal? Hã? E agora não é mais imortal, né? Pelo contrário, agora que ela é imortal, né? Não é imortal. Não é mais. Por quê? Ela deu a imortalidade dela. Ela vendeu pra salvar a Kyra. Então como ela reviveu? Ela reviveu, mas ela não é imortal. Então ela não é imortal, vai reviver umas 500 vezes. Salvar a Kyra, mas a Kyra tá morta. Durar uns 1000 anos, aí ela morre. Tem uma limitação. Não prestou nada, né? Não adiantou nada pra eles. O cara tá morto. E aí eu percebi. Por isso, devolveu a imortalidade. Devolveu. Não deu certo, tá bom. Você vai reviver só por causa disso. Era uma garantia ainda. Cheque calção. Pela internet, não passou 7 dias. Mortalidade de calção. Ai, caralho. Bom, se ele voltou à vida, e aí vocês pegaram um espelho pra localizar onde estava Garleth Exon, certo? Sim. Por algum motivo, vocês. Calmir não conseguiu fazê-lo com o espelho. Quem de vocês tentou também não conseguiu. É. E aí Calmir disse que precisaria de mais poder. E aí todos vocês se uniram pra dar poder pro espelho. A Toph sugou uma estrela. Não, duas. Duas estrelas, não deixa o meu céu ímpar. Né? Mano, ele nem sabe quantas estrelas tem. Eu acho que ele par. Sabe, de que ele é paranoico. Um número par de estrelas. Eu não tenho nada pra fazer, velho. O cara fica contando estrela, velho. Como? Ele é cego, cara. Será? Ele é. Você não sabe se ele tem uma tormentinha no olho. Ai, caralho. Bom. Mas podia ter no reino, você viu, né? Não, deixa. Não sabe o chão do reino todo de piso tátil, você não percebeu? Piso tátil. Bem, toca a musiquinha do Danone. Como se fosse um pianinho também, o chão dele? Bom, usaram o espelho, localizaram o Garleth no santuário que vocês tinham criado, onde foram sepultados o Larsa e a mãe da Toffin. Certo? E aí pra... O Celerinho se fundiu com a Ciri, que eu não entendi até agora. Foi o pagamento pra ele me dizer onde ficava o cemitério dos dragões. E ele tem as informações. O lugar de cura e regeneração. E ó, eu fazia um ritual, né, com ele pra ele poder ter alguma informação que ele queria. Eu falei, beleza. Aí em troca eu ia saber onde ficava o cemitério dos dragões. Pra levar pro lugar de cura e regeneração. Ah, foi pra isso? Foi. Ah, ok. Aí eu aceitei e falei, demorou, vamos pau aí. Informação. Eu tinha certeza que ele ia só sugar o poder dela e ficar sem poder. Era só mais fácil falar, onde tá tal coisa? Tá lá e onde tá tal coisa? É, eu também achei que era mais fácil, mas ele não quis perguntar pra ciência. Eu já inventei a transformação do Skull, eu falei, não. Só que ele não sabia que fundia. Ele virou o dragão caveira. Eu acho que ele. Eu acho que ele achava igual eu que ia roubar o poder dela. Virou Yu-Gi-Oh! É, não, acho que não. Acho que ele achou que ia ter conhecimento e possivelmente usar. Ele é tipo, sei como faz, mas não sei. Ele achou que era troca de conhecimento. Não, mas ele achou que ia pegar o poder dela. Então, porque ele perguntou, mas vai ficar pra sempre? Vai durar? Né? É, então, ele achou que ia roubar o poder dela e ia virar tipo inútil, entendeu? Não, ele aprendeu os poderes dela. Eu achei que ele ia pegar. Kakashi, caralho. Não achou isso, mas não. Não é bem assim. Aí ele faz uma fusão. Ok. Fusão metamórfica do Squall. Tudo bem que pelo nome já dava pra saber, né? Eu não sabia, ele sabia o nome. Sabia. Sabia. O Lacaldro explicou pra ele tintim por tintim. Ele que não. Aquele idiota que faz. Ele falou que isso aqui chama fusão metamórfica. Ou seja, ele sabia, ele marcou. É, ele sabia que ia fugir, então. Beleza. Bom, então agora vocês sabem onde está o Garleth. Calmer pegou, guardou o espelho e guardou a Soul Crusher junto com o espelho. Ok. Ok, guardou a Soul Crusher junto com o espelho. O que foi? Você esperava algum... Eita porra. Você esperava alguma reação? Eu dei pra ele guardar. Ah, agora você colocou no espelho, beleza. Não, porque o Garleth pode pegar as duas coisas. Bom. Bom, pelo menos não tá na mão de ninguém que vai fazer bosta. No grupo. A não ser que vocês queiram. Alguém quer espada? Eu dou. Não. Eu tô de boa. Quer? Tô de boa. Deu boa aquela vez. Não quer mesmo. Quem quiser, eu falo. Eu não me responsabilizo. Duvido que você pergunta isso na hora que a D estiver aqui. Ah, já tem a dela já. Quer uma espada demoníaca? Você quer tirar a maldição da sua espada? Não, deixa aí. É verdade, o certo, toda vez que ela pegar a espada, ela fazer o teste, né? A gente tem que lembrar que ela é o paladino. Sim. De Tuor. Como vai ser? Mas é que a dificuldade pra ela falhar nesse teste é tão... Mas a probabilidade de sair um ainda existe. Sim. Mas acho que mesmo assim ela passa. Acho que não. Acho que sim. Ou será que não? Ou será que... Bom, enfim, vocês estão no reino de Calmir. Acabaram de descobrir onde está o Garleth e Calmir acabou de guardar o espelho. O que vocês fazem? Eu quero minha mochila. É, ela tinha pedido a mochila, eu lembro disso aí. Se tinha como ele trazer de volta a mochila para ela, né? Eu lembro disso. Calmir olha para você e fala, não. Onde está a sua mochila? O Garleth tinha pego, não sei onde ele deixou. Provavelmente tá lá. Eu falei, olha o espelho, vê onde tá a mochila, que é mais seguro. Droga. E aí você pega a mochila, por favor. Você acusou nas que pegaram o espelho? É claro. Tá dando o espelho? Eu me dou o espelho ou a mochila? Uma chave. Uma chave? Ai, espelho adoro. É a mesma chave? É a mesma chave. Ah, adoro. É a mesma chave? Não. Sei que você está ansiosa por isso. Terá mais uma chance. De olhar faz em meu cofre. Olha bem lá dentro. Olha. Faz isso, mano. Abro lá, entro. Como fechada. Entro? Por que o cofre dele é pequenininho? Cofre. Sério? É. Ah, eu achei que era um cofre. Não, tem uma caixa forte do tio Patinhas. Ah, eu achei que era. Você falou, você também achou. Nossa, deve ser uma casa. Ei, eu achei que era um mó grandão. Pai, eu falei, mano, pai, eu quero então, pô. Uma caixa forte do tio Patinhas. Eu abri por quê? É um cofre atrás do quadro, caramba. Eu achei que era um o quadro de Calmir. Então tem o Calmir pequenininho. E só, né? Então, porque, porra, então nada derruba o cofre. Vazio. Nada em vazio. Você acha que fica na cama, no cofre, né? No quadro. Ele é um cofre que tá lá na cama. Verdade. Não, só tem ele preto. Duas constelações. Dois pontos pretos. É. Sim. Dois donuts. A hora que você for abrir o cofre, toma cuidado, a espada tá lá dentro. Tá. Ela pode tentar dominar a sua mente. Tudo bem. Abriu o cofre. Um, dois. Tá o espelho, a espada. E a espada fala pra você: tome, me possua. Ah, vai tomar no cu, dá licença, tô procurando passagem secreta. Procurando passagem secreta no cofre. Não, não é passagem secreta, tô procurando compartimento secreto. Sai fora. Mano, como a gente tem os últimos desejos do Nib, do família e o diário. Hoje eles vão vir aqui, eu já preparei tudo, limpei a mesa, já varri o chão. Já varri o chão. Não. Eles estão chegando, eles estão vindo. Tem o diário de Camil. É verdade. Aqueles caras, mas como é que o cego escreve em Braille? Como é que ele sabe agora que tá acabando o bagulho? Como é que ele dá ponto final e começa na outra linha? Não, ele não pode dar ponto final. Ponto final. Cara, peraí, o que é isso aqui? Isso aqui é um ponto, uma vírgula, um A? Quando o cego tá doendo? Quando o cego tá limpo já? É uma coisa que até hoje não sei, mano. Ele cheira. Mas... Ele cheira. Eles cheiram. Ele tem então, o dedo... Não. Eles passam papel e cheiram. Teve um cara que falou que ele usa só a ducha higiênica, tá ligado? Pra não ter se... É, mas o shopping não tem ducha higiênica. No... Ah, mas aí... O rodoviário não tem ducha higiênica. Aí o cara vai pelo cheiro. Nossa! Olha, eu caguei no banheiro aí, beleza, desgraça. Ok. Imagina Calmir lá. Ainda não. Tá lá no cofre de Calmir. Tem que ser duas. Não dentro, porque não é a caixa forte. Ah, eu achei que era, droga. Bom. Achei que eu ia entrar. Mas a moedinha número 1 tá lá. A moedinha número 1 tá lá. O que é isso? Eu quero ver se tem um compartimento secreto ali. Ah, não tem. Sério? Sério. Ai, mentiroso, eu acho que tem. Qual a chance de você encontrar um compartimento secreto criado por Calmir? Ah, sei lá, a partir do momento que ele me deu... um compartimento secreto, há uma chance. Há uma chance. Não, gente, um não tem. Pode ter dois. É dois. Deve ter dois, é verdade. Eu conto. E devem estar simetricamente posicionados. Simetricamente. Estão simetricamente posicionados. Você quer realmente tentar caçar um compartimento secreto? Faz investigação. Simetricamente posicionados. É. Tamanhos idênticos. Tamanhos idênticos. Qual a chance da Ciri tentar procurar e tentar roubar alguma coisa? A chance dela tentar procurar 100%. É. Chance dela tentar procurar 100%. Ela conseguiu agora. Não, agora ela roubar. Eu posso não roubar, eu quero achar. Achar consegue. Quanto que tem de investigação aqui? Mais 12. Então você tirou 23. Por quê? Porque é o dobro, né? Não, porque é 11. 11 mais 12. Sou bônus. Ah, eu não preciso jogar? Qual a chance maior? A chance maior de tirar 11, então você tem que 11. Acima da média. Cara. É, não faço a mínima ideia. É. Vai querer jogar a ponteira com alguma coisa assim? Vai só tirar 20. Se for vontade, você adiciona 5. Se tirar 20, ele volta pra 11. Adiciona 5. Tirei 20! Volta pra 11. Qual a chance da você tirar 20 nesse caso? Qual era a chance de tirar 20 nisso aí? 100%. Você não quer pra roubar? 100%. Ela vai achar o diário de Calmer, certeza. Em Braille. Em Braille. Ok, se ele. Você fuça no cofre de Calmer. E aí você olha assim nas paredes, olha lá no fundo e você percebe que tem dois compartimentos secretos. Olha que legal! E a espada falando na sua cabeça. Você abre os dois? Of course, man! Eu vou o Quintinho pegar. Cara, você é, ele... Ele me deu a chave. Ele falou, eu sei que você quer uma nova chance. Então ele me deu uma segunda chance. E eu consegui. Ele falou, Tó, vai lá de novo. Não falou fazer o quê? Ele falou, pega o espelho e traz. Ele falou, Tó, eu sei que você quer outra chance. É. Eu sei que você quer, tá tentando. Eu acho que ele queria que ela visse. Por isso que deu, ela conseguiu ver. Yeah. É porque ele também esqueceu onde que era o compartimento. Caralho, pode passar. É verdade. Eu sei que é simétrico, só que não sei aonde. Ai, caralho. Deixa eu ver o mapa do cofre aqui. Carvalho. Ah, Nossa. Caralho, são de 12? Caguei tudo. Para de rodar essa merda. Que isso? Caixa de dados. Caguei tudo. Por que caguei tudo? Porque eu virei. Ah, e por que você tava cagando mais ainda? Ah, enfiou um pé na merda e fez dois e sempre. Qual a chance da merda? Agora essa caixa é de ninho. Então é minha. Ai, ai. Que foi, amor? Você não esperava por essa? Não, é isso não. Eu esperaria. Você acha? Que nem ia rodar na caixa de dado, né? Você acha agora, que eu sei ele trolo vocês ou não trolo vocês? Vocês o caralho, eu nem coloquei a mão. Eu tô deixando o item ali dentro. Será que a Siri vai encontrar a cabeça de Vecna lá dentro? Sim ou Clara? Cabeça de Vecna? Faz o que você quiser, filho. A história da cabeça de Vecna? Não. Bem, ele tem um artefato chamado... Tem dois artefatos, o olho e a mão de Vecna. Ah, aquele que você tem que tirar o ser e colocar? Você arranca a sua mão e põe no lugar, você arranca o seu olho e põe no lugar. Que nunca funciona. E aí um mestre... Não, funciona, é perfeito. Mas aí um mestre cuzão, ele colocou na campanha a cabeça de Vecna. Você arranca a cabeça pra... É, e era uma lenda, era uma fake news. E dois grupos foram lutar pra conseguir isso. Aí conseguiram, quem ganhou a cabeça? Aí os caras conseguiram, né, se mataram por causa do negócio, né? Não, beleza, vai lá, arranca minha cabeça e vai. O cara cortou a cabeça, botou, não funcionou. Tenta com você que agora. Droga, não deu certo. Não, acho que você cortou devagar demais. Corta mais rápido a minha agora. Isso mesmo, sério? Pô, o grupo morreu, o grupo inteiro. Menos o que tava cortando, não. Né? O cara que plantou a fake news era um cara que tava no grupo. Nossa. Ele matou o grupo inteiro. Roubou todos os tesouros. Esse cara é esperto. Com essa historinha. E agora essa pessoa chama-se ele. Presta atenção na mão dela que ia sair. Na cabeça dela. No olho. No olho. Ô, Dealer. Mais uma, calma. Caralho. Dealer. Dá uma fichinha, tá, Dealer. É verdade. Solta mais uma aí. Só um momento. Deixa eu nem ver o arm que tem no copo. Uma mão e o olho de Vecna aqui. E aquela é a teta de Vecna? Que é? Parece a mão do macaco, cara. Não, do lado tem uma mão. Do lado, verde. É a teta de Vecna. Mas ah, será que é isso aqui? Parece a mão do macaco, parece o Simpson. Distrair desejo. É 3 ou 4? Não lembro. 3. 3, né? E o que faz o olho e a cabeça de Vecna? Olho. Ah, sua cabeça mata a pessoa. É, a cabeça mata a pessoa. São precisamente amaldiçoados de um Lich. Você quer saber o que faz? Qual era? Eu não disse que eu vou usar. A outra já se interessou. Cada ficha daquele item lá é quase 2 páginas. Caralho. Só de poder tem. Uhum. Bom, Siri. O cofre do mamãe, mas no corpo inteiro. Ele é um troço assim, ó. É um personagem que ocupa metade dessa mesa. Ah. Um cubo que ocupa de aresta tem metade dessa mesa. Ah, dá pra entrar. Dá pra entrar. Do diabo. Exatamente. Quem você encontrou lá dentro? Dá pra entrar. Dá pra entrar sim. Eu acho que encontro o Heinen lá dentro. Saúde. Gelado. Não, tocando uma. Na verdade, você encontra Lin Wu pelado lá dentro. Ai, que horror. Ele pula em você e começa a botar pé de cabra. Bom, no fundo, você vai, você descobre que tem uma placa de pressão. Olha. Aí você pressiona ela. As duas. Ele deve ter duas. Né? Tem uma em cima e uma embaixo. Né? Você pressiona uma, né? As duas são pressionadas e desliza a tampa. E revela 2 itens pra você. Legal. 2 coisas que estão escondidas. Olho e mamão. Um olho e mamão. Olho, olho faz assim, ó. E a mão, ó. E a espada, isso já usa a mão pra me pegar. A espada já. A mão, vai, caralho. É a mão voando, tá ligado? O ano de a mão vai pra cima, pra lá. Precisa nem do corpo inteiro. Embaixo, preso por ganchos, tá? Em cima. É, em cima, preso por ganchos, né? Você vê um machado de ouro. Esse machado aqui. Ai, que kawaii! Só com a mão na frente, já. Ah, agora sim. Esse machadinho aqui. Meu louco. Machado majestoso. Machado do Ziggurat. Tá na sessão dos artefatos. Machado do Ziggurat. Eu não toco nisso, não. Tá na sessão dos artefatos. O que que tem? É só item amaldiçoado ali. Embaixo, né, num compartimento todo acolchoado, bonitinho, você vê um livro. Também de ouro. Oh. Qual a chance de roubar ouro? esse livro aqui. Que legal. Já tinha pego já. Que é aquilo ali? São penas? São penas. São asas. São duas asas. São asas. Ah, os negócios de prender são duas asas. É, são duas asas. Qual chance você tem de roubar ouro? Você vê esse livro e esse machado. O que você faz? Ah, vai pegar, velho. Quero saber o que eles fazem. Quer saber o que eles fazem? Quero fazer um arcano ali. Machado corta. Não, o machado o é o livro. Quero é lido. Quero ver se eu conheço o item alguma coisa. Joga arcano. O machado não corta, ele martelo. Ou história. Esse é um bom. Não, o arcano dele é melhor. Viu? Eu saberia. Deixa eu ver. É. Com certeza. Qual a chance de você saber desses itens? Só não sabia que tava ali. Tem algum que... Ah, mas que não vai fazer diferença. Os dois são inteligência. Não tem nenhum de evocação. É, porque evocação e transmutação, o meu bônus é maior. São dois itens, não são magias. Querendo ou não, eles são imbuídos em magia. Vai, o machado acho que pode ter transmutação. Você transforma numa piroca. Aí o que maldição seria? Pra qual? Pode ser no machado primeiro. Vou fazer na ordem que você falou. E 33. Diante de vocês estão o machado dos Lordes Anões. E o livro dos Feitos Exaltados. Eu conheço esse nome. É. De algum eu conheço. The Book of Exalted Deeds. Qual o primeiro item que não faz sentido? Porque não usa machado. Ah, não, claro, não usa machado. Usa martelo. Martelo? O machado é martelo gasto na ponta, porra. Ok, peraí, vamos combinar o filme então. Você tem meu arco, minha espada e meu martelo. Não, na verdade, ou na verdade, cerveja, né? Na verdade, ele só com um pedaço de madeira, né? Você tem os três fios de cabelo? É verdade, você deu três fios de cabelo pro Celerinho. Dei um só, dois da cor, né? Terceiro vai alma junto. Sai fora. E ganha um D6. Um D6, ah, que beleza. Só um D6 não quero. D6. Só se for exponencial. Não, é a que tá me dando um D6. Um D6 necrótico. Ele então é de fogo. Feitos exaltados. O tratado definitivo de tudo que é bom no multiverso. Tá, isso daí já não interessa pra ser, né? Próximo. É bom? Mas é ouro, pode derreter, né? É. Posso. Mas é só camadinha. Isso é tipo o Guinness Book do multiverso. Guinness Book. Quem matou o dragão mais rápido? Ai, caralho. Usa o livro pra ver o que o Comer fez de cagada. Nossa, que apelão. Só pra fazer chantagem assim. Os dois itens na idade. Que apelão. Não você ia... lembra aquele dia e tal? Eu sei que você fez. No seu livro, palmirinha no cofre de Comer. Ok, você quer saber o que faz? Se fosse apelão, não estaria no cofre de um deus, né, velho? Não necessariamente. Não, porque é estranho ele ter dois itens guardados ali. Imagina o cofre de Nimbi. O que tem lá dentro e como que dá essas coisas? Um ônibus e dois limões. A leitura desse livro por si só é capaz de tornar a pessoa que o lê iluminada. O cofre, tá ligado? Certo? Se a pessoa que o ler for um clérigo, um paladino de qualquer divindade, os seus poderes, a sua fé, no caso, né, vai ser ampliada, vai ser fortalecida. Os seus poderes serão maiores. Entendi, hein? Pega. Só vou na sua mente, tá? Entendi. E o portador desse livro... E eu lá do bolso. O portador desse livro... Os dois não são nada. Ele vai ter uma autoconfiança, uma autoestima tão grande, que ele será capaz de inspirar as pessoas. É, que legal. Deixa eu jogar a inspiração de lá. É. Quanto ao machado dos Lordes Anões... Hoje em dia, esse livro é conhecido como... É a mais poderosa mas é. Arma é de pertencente outro. À raça dos anões já criada no multiverso. Então por que não tá com os anões? Porque a espada dele tá com os anões. Mas que então, trocaram. É um dos deuses dos anões. Ele é um deus anão, mas mesmo assim, ele não é um anão. O que você sabe é que ele é um machado enorme, gigantesco, mas que funciona como um machado de arremesso. Caralho! Que da hora! Esquece essa porra, volta. E você já ouviu dizer que ele é tão afiado, que o seu corte, pelo que você ouviu dizer e pelo que você testemunhou recentemente, se iguala ao da espada que repousa ao lado dele ali. Não. A Soul Crusher. A Soul Crusher. A machada tá isso, pega nós dois, pega a espada e eu! Tá levando todo mundo pra deixar sozinho. Eu quero ver se tem alguma coisa em... E o portador é abençoado pelo Deus dos amantes. Você me roubou, mas te abençoou. Levers. Vai com Deus, vai comigo. Quero ver se tem alguma armadilha no livro. Oh. Ah, você quer ver se tem alguma armadilha no livro? É, eu não sou tão idiota pra conseguir pegar direto. Mas pode... idiota pra conseguir pegar. Investigação. Mas é um livro do bem supremo. Por que vai ter uma armadilha no livro do bem supremo? Porque o mal supremo tá tentando roubar. Como estamos em Ordine, como ela tirou 20, aquela hora vai tirar um agora. Não, é... Tem todas as armadilhas assim. 17. Olha um ali perto, olha um ali, ó. Se dá mais uma... Uma vira aí. 29. Isso foi falta 29. De ouro, gordo. Okay. Tá morrendo, mano. Como foi falta? Parece uma trap. Fica assim, ó. Olha com olho só. Vou colocar numa bolsinha de mulher. Já lá já roubou o livro. Já pegou o livro? Já. Você pegou o livro? Ok. E a espada? E o machado? Pega o machado. Espada. Fecha. Ele não pegou o machado. Esse cara faz barulho na hora que ela fecha. Compartimento? Força, não usa força. Fechou o cofre, não foi? Não, compartimento. É, tem que fechar o compartimento, ele vai fechar sozinho. Ah, ok. Não, tudo bem. É só pra deixar ímpar. Deixar as coisas bem explicadas. É só pra deixar ímpar. Verdade. Então é só você transferir o item de um compartimento pro outro. Não, mas ainda vai ter dois itens no compartimento. Mas antes tava ímpar. Machado, espada e espelho. Não, porque imagina que tem que ter. Um item em cada compartimento secreto. Mas tinha três itens, entendeu? Ah, tá. Tinha okay. Três itens antes. Porque a espada veio depois. Isso, falei, eu fui. É, então, vou igualar pro ímpar de novo. Número ímpar de itens nesse compartimento. Imagina como o Calmer tá irritado, então. Agora. Ok. Fechou. Ah, sabe o que espero que ela tire alguma coisa lá dentro. Eu não aguento, então sai. Não, eles entram espada agora tá um par, caralho. Sim, parece da minha vida, mano. Voltou. Rápido assim, fácil assim, desta vez. Você me deu a chave! E você me entregou o espelho tão fácil assim. Você não vai ver? Sim. Você quer devolver pra mim o espelho? Eu falei que eu não ia roubar o espelho de você. É verdade. Só o espelho, né? É o espelho. Ah, tem que eu vou dar ficar do lado de mim assim, eu quero ver o que ele tá vendo. Eu acho que ele vai dar uma revistadinha, né? Deixou ela entrar no pau, o cara tomando banho. Vai pôr na parede, ela tá dentro da estátua, ela não toma banho. Calma, chega assim, abre o bolso, deixa eu ver. Ela é uma druida. Deve estar vendo beluga. Ela é uma druida. Vocês sabem como os druidas são, né? Onde tá? Ele é cego, Ciro, faz as Ah, ele é Deus, ele tem jeito de enxergar. Eu não sei porque, é verdade, ele não tá olhando isso pelo ser cego. Porque você deu espelho pra ele, ele pediu pra ele ver sua bolsa. Mas olha a mochila assim. O que é nessa mochila de importante pra você? Tudo que tem lá dentro. O tesouro dela. Tesouro. Livros, itens, roupas. Tesouro. Esse é um tesouro do fundo. E? Fala um item específico pra procurar por esse item. E é tudo meu, por quê? Ah, no item específico. Qual é a diferença do que tem lá dentro? Por que o que está lá é tão importante pra você? Isso eu quero saber também. A resposta de milhão. Né? A resposta que vale não. É uma mochila cheia de itens mágicos. Basicamente. E só? Pra você. Itens que, pelo que eu entendo, juntos, vocês possuem em grande quantidade. Sim. Logo essa mochila é descartada. Não pra mim. O que tem lá é meu, não é do grupo. Eu tenho destino pras minhas coisas. E não vai ser fácil arrecadar aquele tanto de dinheiro de novo. Um milhão de mulher. A Toff e a Lisbeth desaparecem. Não, legal. Metade da mesa. A Lisbeth foi tão certo que ela já desapareceu. Hoje é volta, mano. Palmer faz assim e você tá cercada numa muralha de energia. Que foi? Ela vê, tem um olho de magiquinha lá. É. Por que você tá me prendendo? Toma sua mochila. Parece mochila na sua frente. O cara tá com uma energia aqui. Aqui. Não, nada mexeu, não. Você vai abri-la? É a ideia. Vai ter que mostrar. Vai ter que mostrar uma, ele pôs uma trap aqui dentro. Sim. É evidente, não? Ah, é. Ele deveria saber que você iria atrás disso. Ah, todo mundo sabe que eu vou atrás das minhas coisas. Mentira! Até as coisas que não são dela. É do grupo. Não, principalmente. Abra. Ah, vai fuder só eu? Entendi. É. Obrigado. Ah, agora você quer comprometer o plano inteiro? Eu vou chegar mais perto pra ver. Na verdade, eu não ligaria tanto assim, mas tudo bem. Tu hipocou aí? Ah, não ligaria. Ah, sério, Calmir, eu sei. Você sabe que eu não vou muito com a sua cara. Você é Deus. Deve saber. Eu tô aqui. Vocês têm algo mais a tratar comigo? Sim. Com certeza. Diga. Você não quer ver primeiro aquilo ali? Então vamos ver. Na verdade, minha intenção era mandá-la pra longe daqui. Ué, fala o que ele pôs, que aí eu vou saber como é que abriu. Eu não sei. O plano dela tá aberto, ah, só fazendo com que ela volte pro plano dela e abra lá dentro. Má ideia. Prefiro comprometer o dele do que o meu. Mochila. Diga. Ah, nem naquele portal. Eu aponto o bolsão do vazio. Não vai comprometer em nada. Aí é que mora o perigo. Que sair daí de dentro... Nem mesmo eu poderia afetar lá dentro. Por quê? Ah, é, porque lá dentro você não tem problema. Uma pergunta. É possível que algum mortal se teleporte para um reino sem ser convidado? Sim. Então, existe uma chance. Se a pessoa estiver de posse do amuleto de Valcária, é possível. Mas só com isso? Não, qualquer pessoa, qualquer mago tem o poder de fazer uma viagem planar sem problemas. Não se um deus não permitir que ele penetre em seu plano. Mas e se ele vier pelo bolsão onde você não, diz não ter poder? Então seria um erro, porque o Garleth pode ter colocado alguma coisa nessa mochila e usar um teletransporte pra vir. Mas ele não sabe que a gente tá aqui. Será? Você sabe? Só que você... A gente nossa, não você pode... superestima as pessoas. A gente tem que superestimar ele. Olha o que ele fez com a gente. Até os deuses estão com medo. Acho que você que tá subestimando ele. Eu vou abrir, tá? Qualquer merda a gente já sabe. Fodeu. Você tá aí dentro do seu... do muralha prismática, isso é que você tira, filho. Eu estou pedindo a sua ajuda. Só não torço pra ser desintegração. Ah, eu também não quero não, Celerinha. Eu vou me foder muito se for. Ai, vai dar um bom trabalho. Que droga. Eu vou virar a mochila pra lá. Só por curiosidade, como tá com onde a mochila? Ele tá... numa caverna. Que caverna? Na aonde? Mesma caverna onde ele estava. Ah. Sim. Seja burra. Abra com mãos mágicas. Eu não tenho. Você acha que eu sou mago? Eu não sei. É uma magia simples. Abre pra ela. Eu não tenho. Eu não consigo. Uma barreira de energia minha. Eu tenho magia. Faz dois dias que eu tenho. Primeiro, deixa eu pegar um pouquinho de caçatinga aqui no bolso, que eu já vou queimando. Que se for larvinha, já vou estar com a caçatinga queimando. Se for, Nerd. Ai, ai, ai, ai. Vai fumar no Nordina. E vou abrir assim. Vai abrir mesmo? Vou, né? Tem alguma magia extra na mochila que antes não tinha? Tem muitas magias aí. Não, extra. Ai, vai me foder mesmo. Eu já tô com coisa, né? É, então. Eu sou muito vou apontar a caçatinga assim, quem manda. Pela cobra, né? Parece larva. Tudo bom, Brad? Sai dois Tazaski, pá! Ai, eu vou ter mais dois! Ela não pode colocar pessoas vivas lá dentro. Então, eles Tazaski com pessoas. Não. Pode. Se você colocar coisas vivas, explode automaticamente. Não. Sim. Não. Não é um buraco portátil, é a mochila. Pode pôr. Então pode colocar pessoas com buracos portáteis ou mochilas. É. Pode pôr pessoas? Pode. Eu acho que a descrição do item tá dizendo que não. Se a pessoa couber lá dentro, por que não? É um espaço bem grande, amor. Cabe qualquer pessoa. Então, o que não pode é exceder a carga de peso. Aí ela estoura embaixo e cai tudo no chão. Qual que é o peso? Aí acho que é 300 quilos. A Nix não pode, já se pode, é isso. Só que nem junto. É porque é pra não chão, aí você vai no buraco portátil. A gente sabe quando tinha gordo. Esse aí é do peso do elevador, mano. Eu, você já deve ter feito isso. Entrou no elevador com mais de 3 pessoas e começa a calcular os pesos. Você voou, cara. 360 quilos! Eu quase não ando de elevador, que é melhor. Eu faço isso direto, é cara. Às vezes, pô, eu tenho 100 aqui, 360 quilos. Você não vê nada dentro do elevador, tirando do shopping mall. Mas eu sinto, tá ligado? Eu tenho um pouco de claustrofobia também. Ah, Aí, mas eu sei que eu já tô alto. Eu tenho medo de ver e tenho medo de não ver. Não, eu tenho medo de altura, mas quando eu tô vendo. Mano, se eu olho pra prédio, tô andando assim na rua, eu olho pra cima, já começa a dar vertigem já. Não, o meu é o contrário, quando eu tô de cima pra baixo. Qualquer de baixo assim, de cima pra baixo. Porque senão você ia sempre até de lado, cara. Até de lado. Ah, esse é o jeito que você tem medo. Até o prédio de lado, na hora que você vê assim, você. Não, não existe. É isso que é gordo, porra, tem que andar tudo isso. Já daquela. Eu faço isso também. Mas como assim você ser gordo? Eu acabei de falar que eu prefiro subir pela escada. Rolante. Olha que eu tô andando no extra, olha que eu piso a escada e faz. Eu dou aquela acelerada, né? Não é um gemido de prazer, né, gente? Não, de prazer não, de. Fudeu. Ele já passa ali do motor pra primeira. Ela para assim, ó. Você escuta. Vai com a segunda, se não for pra ponto forte. O potente da escada, o potente. A dele tava dormindo? Tá. Acho que pegou. Uhum. Acho que ela estava dormindo. Não vai vir? Você tá vendo a regra da mochila? Não. Não, ele tá vendo no livro da terceira edição alguma coisa pra me fuder. Ah, tá. Você lembra a regra da mochila? Eu tinha certeza que tinha uma pessoa lá dentro. Você tá lendo a regra da mochila? Não, tô vendo quantos pedaços cabe de gente ali dentro. Jesse, abre! Abre. Abre você enquanto ele olha. Cara, tô dando trabalho. Pro Mind Flayer, pro Mind Flayer. Aí ele sai. Ah, então vocês estão aqui. Eu não duvido. Eu ia ser da hora. Ah, seus danadinhos. Vocês estavam aqui o tempo todo, eu tava procurando vocês. E ele com a tiarinha, né? Para, mano. Por quê? E ele com a tiara. Então, por que não? Se ele não tiver a tiara, ele não sabe o que é um plano de um deus. Como não? Ele não é desse plano. Ele não é de Arthur. Ele tá aqui há três anos. Mas não tem deus nos outros planos? Mas aí vai falar, nossa, esse é o Deus Paulo. Fala, ah, eles estão num plano. Mano, que é, tá a mesma... Academia Arcana é um plano. Você acredita em alienígena? Você, Guilherme. Você é alienígena? Acredito. Tem vida fora da Terra? Pronto, ele pode ser alienígena que acredita em Deus. E aí? Não, mas... Tá mais tipo falando. Uma alienígena que acredita em Deus. É que ele é o Deus. Foi. Você acredita em alienígena? Acredita em Deus. Ele pode ser um alienígena que acredita em Deus. Então, mas não pode ser? Ué, se você acredita em Deus, são os deuses alienígenas. Ai, cara. Mas o alienígena que eu tô falando é próprio. Um deus alienígena é outro alienígena. É um ser de outro planeta e um alienígena é um bicho verde que vai conhecer. E aí, amor, o que eu vou ter que jogar aqui? Na dúvida, não, você já morreu. Joga o D20. A ficha é fora. Joga o D20 e vai chamar de teste de morte. Vou com a 5 ou mais você morre, 5 ou menos a bolsa explode. Qual é a chance de dar a bolsa explodir? Você está nascendo a planta de novo. Todos os seus itens desentregou. Dizem o quê? Desentregou? Não estou mais entregando. Então voltou para a mão do cara. Voltou para o remetente. Eu não tenho que fazer a coisa de integração. Não pagou o frete! Não pagou o frete, Deus! Eu já perdi meu XP. Não, já não mandou. Manda aí, o dealer, mandou um. Duas pretinhas. É, duas, tá faltando a minha ainda também. Depois volta. Depois volta pra gente. Porra, só 9 horas da noite. Só no final da sessão, então. A dupla tá vindo amanhã pra cá. Pra cuidar da minha mãe. Você quer uma espada? Por quê? Espada demoníaca que corta tudo e todos. Inclusive a gente cortou várias vezes. A sua cura. É. Se quiser. Minha alma tá picotadinha já. Ou se você quiser um machado também tem. Tem machado. Não, eu ainda prefiro a minha. É um machado muito, muito, muito afiado. Ou seja, crítico 17 e 19. Não, é mais 3 no ataque. É certo, vocês não se tocaram quando ele falou? Eu gosto da minha, eu pretendo evoluir ela. Eu acho que vai ser esse aqui. Eu acho que tem essa armadilha aqui. Mas essa armadilha aqui. A gente tá vendo se ele morrer de novo. Basicamente. Ela tá numa muralha prismática lá, uma muralha. Energia. De energia. Como ele levou o bolso pra ela, falou: abre. E falou assim: eu não sei o que tem, abre aí. Nossa. Mas agora, você tá não vai ver, fica mal. Que merda. É isso aqui mesmo. Então vai, amor. É sério. Eu devo jogar. Não vai jogar nada, eu vou jogar. Eu joguei. Acertou. 18. Acertou. Mas o resto eu acho que eu te acerto. Não sei quanto que é o resto. Quanto que é o seu CA? Quanto que é o resto? Quanto que é o seu CA? É 21. O resto eu acho que é você um golpe. Eu tenho só de proficiência. Mas você quem? A mochila? A mochila tem 21 proficiência. Um golpe teria te acertado. É, eu quero saber, vai sair algo dali de dentro? Vai. Ah. É por isso que tava vendo se podia ver uma criatura. Era uma armadura de mochila. Com bujotinoso. Era uma armadura de mochila. Uma. Como que é o nome daquele item? Um elemental da ferrugem? Dentro da mochila? Pois legal, né? Ah, um elemental de gold. Tudo lá dentro já era, né? Fazendo um... Seria bem legal, né? Aí a gente tá se comendo a mochila no final. Eu só deixo o gold só. Você, na hora que você abre a mochila, tá? Você tá abrindo virado assim, né? Na hora que você abre a mochila, sai de lá de dentro, espectral, semi-translúcida e vai assumindo uma forma sólida, uma mão gigantesca, seguida de uma voz: converse com minha mão. Na sua cara. Fale com a minha mão. Pera. Fale com a mãozinha. Tá com pulseira? Com bracelete. Tá com bracelete? Com bracelete? É. Tá. Talk to the hand. Fala com a mãozinha. Ih, ficou com o nariz. Olha que beleza de dados. Tá, 10 com 15 só 25 pontos. É. Vai, joga a iniciativa agora. De cabeça mole, você vai matar com a mão? Por que você se bateu assim? A gente soube o Força da mente. Faz. Só 25 só. Ah, armadilha é bosta. Mas manda de novo pra ele. É que eu imagino que não vai parar aí. Não. Manda de novo pra ele tentar outra chance. Ok, seria iniciativa. Então, vai mesmo. Ela vai voltar com a magia. Tomei no rabo. Espero que você tivesse uma mochila, mano. 7. Ah, eu jogaria com vantagem. Ah, a mochila tem mais intenção que ela. Olha o Jebzinho vindo aqui, ó. Olha o Jeb. Então, outra porrada de você. Ai, caralho, tá. Eu adoro gostar. Ah, que merda. Vou gastar um ponteirão. Ok, então. Já dá um ponteirão aqui dos meninos? Sim. Falta dois. Então. Ganhei um, ganhei dois. Gastou um. E vocês ganham dois. Ah. Pronto, gastei um ponto heróico aqui. Vou rerolar esse ataque. Ah, que merda, que só cinco. De novo. Acho que a mão errou. É, a mão errou. Acho que a mão errou. Vai dar um socão em você, você desvia, bate na mão da magia atrás de você. A mão de. É, Deus te ama. É magia? Dá pra fazer dissipar? Talvez. Vou tentar. Ele errou de novo, você faz. Gastei ponto heróico à toa. Vou tentar dissipar ele, então. Você passa de jogar? Falo com ele diretamente. Tá usando dissipar em que nível? Quinto. Precisa jogar. E fala com ele certinho e fala, ó, tô subindo e tal. Tem que conseguir atender. Eu sou alguma coisa? Tipo, ele pode ter dois. Modificador de talisma. Talisma? Ah, é de não, dissipar é druida. De druida? Druida. Tá, você pode dar os dois, então, é sabedoria. Não, mas a magia de quem? A magia do druida. Então é sabedoria. Independente de quando você for usar, é sempre sabedoria. Tá. Porque é da classe que você ganha. Você tá com 22 sabedoria e carisma? É, porque eu vou subindo um em um, pra sempre ficar o mesmo valor. Sabedoria. Ah, eu tenho 28 de força. 19. Não, 26. 28. 19? De vida. É o máximo. Caralho. Tá, é. 28? Não, 26, 24, quando eu virar dragão. Aí vai ficar 32. Se for as mãos mágicas, eu vi que estão batendo. Seria 17. 26 também. Ok, consegue dispar a mãozinha. 2 e 6. Aí vem a esquerdinha. Tipo a direita. Sai a esquerda. E aí você escuta a voz. E vai se dissipando junto com a mão. Vou dar uma olhadinha. Posso colocar minha caixinha aqui? Pode. Esse espaço é seu, amor. Se você quiser, eu venho mais pra cá. Pronto, e aí? Quero ver se tem tudo lá dentro, embora eu acho que não tenha nada lá dentro. É? Ok. E você abre assim. E tum, toma o som de esquerda. Agora vem a mão esquerda. Agora vem a mão esquerda. Pelo menos é molhado, né? Será? Vai bem. Olha. A mão espectral inábil. Só que merda, mano. Dado traidor maldito. Rerola. A mão espectral inábil. Quando você vai e olha assim, pula, parece ser uma aranha. Né? Pula assim a sua cara pra mudar em você, com um rabinho assim. Né? E você desvia, ela cai pra trás, tromba na muralha de energia, cai no chão e fica em pé assim com o rabo erguido assim. Olhem. Como se estivesse usando o rabo pra localizar você. E o que, que é isso? É o alien. Um ser bizarro. Que você nunca viu antes. Uma aranha, escorpião. É do alien. Escorpião somar. É o face hug. Proclamação da República. Mano, levou umas coisas bem legais ali dentro, aí. Tá, já acho que foi a colher ali, usou a colher aqui que eu vou colocar aqui, E aí, sério? Já identifiquei as duas magias. Eu quero tentar identificar esse bichinho aí. Quer tentar identificar? É, então joga conhecimento natureza. Você vai gastar um tempo tentando olhar ele, essas coisas assim? Mandar pro plano dela. Ok. Então vai gastar sua ação fazendo isso? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Não, não joga o teste e o bicho vai te atacar de novo. Tá. Coisa que eu não vou trocar. Nunca vou fazer aquele. Ah, não sei, mas... 35. Ok, você olha o bicho. Você já viu um bicho parecido? Tá? Imediatamente te remete. Né? As perninhas dele te lembram, assim, apesar de serem ósseas, tudo, tá? Não possuírem ossos. Te lembram tentáculos. E aquele rabinho que fica procurando você lembra você um verme, uma larva. Oh. E ele pula de novo na sua cara. É aquele bichinho que vira. Vira um crítico. Que vira um devorador de mentes quando. A larvinha que quando não pega alguém vira um bichinho? Mais ou menos. Não entendi nada, mas é isso. A larvinha do devorador de mente, quando ele não vai em alguém e vira, transforma essa pessoa em devorador de mente, ela vira outro bicho. Continência a entender. E ela pula na sua cara. É o cachorro. Ai. De qual? Cachorro. Joga um save em troco de Constituição. É o cachorro. Stranger Things 2. Stranger Things, sai. Ah, o cachorro. Então, eu tinha lembrado do cachorro. O cachorro Demogorgon. 23. Ah. Falhou! Ah, mais o da Lisbeth? Mais o da Lisbeth? Você tá dando bônus pra ela, Lisbeth? É que ela não daria um dá bônus conta. Pra mim. Não sei. Mais sério. Qual é a chance da Lisbeth querer dar um bônus? Quanto que é seu carisma? 30. Então. Meu carisma? Acho que é mais 7. Ou 30. 30? A proficiência dela. Lagartixa do canalha. Passou. Passou. Na hora que ele gruda assim, você sente algo saindo de dentro dele, entrando na sua boca assim. Eu mordo. Tentando rasgar o céu da sua boca em direção ao seu cérebro. Eu mordo. É estupro, hein? Aí você morde, fica segurando ali, ele vai tentando cavucar você. Deixa eu ver isso que você faz. Tanca o bicho e ganha com aquilo. Ok, tese força. Eu lembrei do Robert atletismo, quando pega aquele negócio verde pra comer. Não pode ser acrobatics? Não. Caçatinga. Hã? Não. É, já tem caçatinga ali. Queimando dentro da muralha, porque não sai. Como é que isso pra transficção? Mentira, fumaça pra gente beber. 24. Ah, ok, você consegue arrancar. Linha, né? Arranca ele. Você fica com uma larva. Assim, ó, na sua mão. E o bicho na outra. Desesperado. E o bicho, na hora que você puxa assim o bicho na outra, tá só uma casca mole pendendo. É uma abelha, é tipo uma abelha isso. Não, eu odeio você, eu pego a caça-pinga assim no chão. Esse alguém morre depois. É, tá, tipo, é igual a abelha quando morre no ferrão. Joga no chão. O ferrão é vivo. Olha de novo, agora vai dar bom. A terceira vez é a vou pegar a caça-tinga e vou fazer assim lá dentro. Ah, a fumaça da caça-tinga lá dentro. A tia tá com vibe. Ok. Depois que você faz isso, você começa a virar a mochila e você encontra 9 bichos iguais àquele lá dentro. Não, eu assim, eu quero todos os bichinhos larvinhas mortas. Pronto. Fiz 20 todos. Tinha mais 9. Ok. 10 ao todo. Tem mais alguma surpresa, filho da puta? Fala com a minha mão. Olha com a minha mão esquerda. Fiquei sinceramente tentado a isso. Tem mais nada, mas as coisas estão ali. Suas coisas estão ali. Todas. Ah, eu tinha deixado faltar alguma coisa. Tinha alguma coisa que era muito, muito importante, muito, muito diferente? Como assim? Não. Descreva as coisas que estão lá. Eu quero saber se tem um frasco lá dentro, eu quero saber se tem meus livros lá dentro. Eu quero saber se tem. Então vai falar assim, tem um frasco lá dentro. Destaca o frasco. Talvez esse frasco seja interessante pra mim. Mas você não sabia que tinha lá dentro? É só procurar. Procurar o quê? Só olhar. Não, é uma mochila de espaço bem grande, amor. É só esvaziar e olhar tudo que tem lá dentro. Você teve tempo pra isso? É só enfiar a mão lá dentro e falar, inventário. É um arco. Eu não sabia que tinha isso. Acabei de inventar. Eu acho que ele nunca tenta fazer isso. Né? A gente já fez isso. Joga um dado aí. Inventário? Qualquer um? Na mão dela. Qualquer um. Eu quero esse item. Inventário na mochila? Aí na mochila dela, porque a minha não cabe tentar coisa. Escolhe assim, esse 20? Será que é inventário, caralho? Escolha assim. Não, mas se tem inventário, é porque deve ter. É de um assim. É menos assim. É ruim pra você. Tirei 13. 13, ok. É 1 e 3, ruim. Tá tudo lá, né? Totalmente ruim. Então tá bom. Fechei a mochila. Pode tirar a muralha aí, o Kalmir. Kalmir. Sem muralha. Obrigado. Ele confia, né? Não, nem sabe agora, tá bom. É. Cego, não tá vendo nada. Por que o cheiro de Valkyria tá aqui? Você tá cego também? É caça-tinga. Por que eu tô aqui? Muito boa inspiração dele. Por pouco tempo. O cheiro de Valkyria tá aqui. Tem cheiro daquele mato. É. Quer que eu guarde o espelho, Comer? É, contra as larvinhas que tinham dentro da bolsa. Eu mesmo guardo. Tudo bem. Ah, então aquele barulho lá, né, as larvas. É, uma larva, meio aranha, meio escorpião. Então vamos pro lugar de cura, regeneração. Era uma aranha barra escorpião que portava uma larva. Foram vários, né? Eu não sei, mas eu vi vários escorpinhos caindo. Eu não ia falar nada. Eu não ia falar nada, mas todas as vezes que a gente visitou, deu um souvenir. Troca. A gente já viu isso. Hã? Você lembra melhor do que as pessoas que eu imaginava. Aí ele vai até o cofre pra guardar as coisas. Vai lá rapidinho e volta. Ó, o Rond usou colar. O pessoal não usa. E uma arma. Uma arma, né? Encerramos por aqui. Primeiro que o Renato teve com o cheiro de Deus, ele deu umas armas pra mais e colar. Mas isso daí vai ter que dar alguns itens também. Filho. É, acho justo. Se ele me deu uns par de presentão, não. Esse Deus não vai dar nada. Aí. Rond deu colar. Ele é Calmir, ele é injusto. Basicamente. Nem o Rafa ganha presente. Mas peraí, se ele é injusto, porque ele deu um item pra ela. Ninguém me deu um item. Justamente por ser injusto. Ele deu um item para um ladrão, em vez de ser um ladrão roubar ele. O engraçado é que ele não sabe que eu roubei o item, então ele não tem como dizer. Será que não? Ele sabe onde tem que ficar essa bolsa ali. Eu tenho uma bolsinha aqui. Ah, quando você não tem? É. Sempre tem uma bolsinha. Da costela. Bolsinhas de mulher. É, lavado um corte. É. Lit, né? Bolsa de mulher com desse tamanho. Depende, olha a minha bolsa. Bem, vocês têm uma missão agora. Impeçam-no de reunir os outros itens. Impeçam-no de utilizá-los. Vamos tentar. Não vou tirar o livro de vocês. Como já fiz outrora com um espelho que eu tirei de outro grupo. Não é seguro manter mais de um item juntos. Não deixaria o livro junto com o espelho aqui, pois ele poderia ser roubado. Embora sua fechadura seja muito boa. Além do mais, se o destino determinou que vocês o encontrassem, eu acredito que eu não devo interferir. Essa lógica. A gente encontrou o espelho. Por essa lógica, a gente podia tirar o item do cara também, né? É. Não, a gente pode, a gente não é Deus. Só você sabe da existência do espelho? Ou só os outros irmãos sabem que ele está aqui dentro? Nenhum deles. De todo mundo, nenhum deles sabe ainda. É proibido um Deus portar um item, por isso ninguém sabe. Putz, é verdade, por que você tá com o espelho então? Seu lagartão. Pra manter o seguro. Segundo. Quer que eu guarde? Será que o Calmir se rebelaria? Contra ele mesmo? Ele é um líder. Alto golpe? Mas ele é o único, né? Ele pode aniquilar quem quiser. Raciocina comigo. Se você tá com um item que você não pode ter, a hora que eles descobrirem, todo mundo eles vão querer ter. O que vai ser um grande problema. Eles saberão no momento certo. Então, se a gente tiver com o espelho, mortais estão com o espelho. É só a gente não usar. Mas só isso aqui, você não quer contar. Eu vou contar só pra galera. Qual a probabilidade de você não usar o espelho? Alta. Nula. Mentira! Eu disse alta, não disse nula. Existe a possibilidade. Pelo que eu tô vendo, ainda existem muitas cadeiras desocupadas. Digo, não tô vendo, mas tô sentindo. Dos outros deuses aparecerem aqui pra conversar? Sim. E você poderia fazê-lo? Por qual motivo? Pelo motivo de que tudo que existe está prestes a colapsar. Inclusive vocês. Eu acho que não é a hora de ficar escondendo o jogo de todo mundo. E deixar com que menos mortais, nós no caso, nos responsabilizemos por uma coisa tão importante. Ou vocês não querem mais viver, ou vocês estão numa ética tão grande assim que vocês não podem conversar e tentar manter o que existe ainda por mais um tempo. Afinal, um só ser tá botando em risco deuses. Um só ser tá botando em risco a vida. Um só ser tá botando em risco a existência. E vocês ainda assim preferem manter essa ordem? Como eu disse, eles saberão no devido momento. Eu convocarei uma reunião entre os 20. E por que a gente não pode participar disso, sendo que a gente tá literalmente ligado a tudo isso? É. Se você nos ouviu aqui durante todo esse tempo, é porque você ou não tem o que fazer, ou você realmente se importa com o que a gente fala. É, filho. É porque a gente tem uma certa importância no peso da balança. Ao contrário do que a descrença e desrespeito de vocês denota, sim, eu dou importância ao que cada um de vocês diz. Então nos bote numa reunião, desde que falemos, desde que vocês que estão aqui acima da gente saibam o que está acontecendo lá embaixo, de uma forma diferente. Não como um deus, mas sim como algo diferente. Um Hellis mortal? Não um Hellis mortal, porque aparentemente os mortais superaram os deuses, já, né? Segundo a própria Valkyra. Está bem, então. Toff Magaira. Quando a reunião ocorrer, vocês todos serão convidados. E... Se com antecedência. É verdade, já com antecedência, por favor. Bom, espero que não sejamos mortos até lá. Porque como você pode ver, nosso estado não é nada aparentável. E a gente nem teve um confronto direto com aquele ser. Bem, investiguem o que puderem. Descubram o que puderem. Façam as suas ações lá embaixo. E eu farei as minhas aqui em cima. Quando a reunião ocorrer, vocês serão convidados. Por hora, é isso que eu posso fazer por vocês. Como eu já disse, qualquer interferência divina representa um risco. Não podemos interferir de forma irresponsável no mundo dos mortais. Mas isso é você falando. Talvez os outros 19 deuses não tenham o mesmo pensamento. Talvez eles realmente entendam que um passo em falso, tudo acaba. Sério, a Tenebra contou pra gente dos itens. Ah, tudo bem, ela contou, mas... Então, teoricamente, o único que se importa é ele. Isso é bom. Pelo menos ele é alguém que não se importa só com eles, mas sim com a existência de toda a criação. Isso é um ponto positivo. Ele não fomos deixados à deriva em Arton. Você mencionou que esse espelho pertencia a outro grupo. Esse outro grupo também tá em busca desses itens? O que que eles sabem desses itens? O grupo que trouxe o espelho até mim não sabia do que se tratava. Estavam apenas com um item que tinha o poder que eles precisavam para encontrar as pessoas que lhes eram queridas. Estavam de posse do espelho e do medalhão de Valkyria, viajando pelos planos dos deuses em busca das pessoas que amavam. Então por que você tirou o espelho deles? Eu permiti que eles ficassem com os itens até que reconquistassem as almas das pessoas que eles procuravam. E eles recuperaram? Não todas ainda. Ah, você tirou. Não foi todos, pegou só o espelho, né? Como foi metade, foi o espelho. Se não foi metade, foi medalhão. Não todas ainda. A jornada deles continua. Porém, o poder de Zaz foi maior no grupo deles. E a traição desfez o grupo. Resta ainda uma alma a ser resgatada e uma outra a ser liberta. Mas a traição dividiu o grupo. E eles estão perdidos agora. E quando essa traição começou a tomar conta desse grupo, um deles utilizou os itens de forma leviana. O que veio a fazer com que dois selos se quebrassem. Nossa. Fez bem. Um desses selos, vocês sabem a história de, da quebra dele. De Tenebra. Tenebra. Foi por culpa disso, por causa disso, que eu decidi tomar deles o espelho. E deixei com eles apenas o colar, para que conseguissem ir buscar as suas amadas. O que, que o colar faz mesmo? Permite que se viaje no tempo e no espaço, para qualquer lugar, qualquer era. Nossa, isso é muito bom. O colar está com um deles. Preso a ele. Em que sentido? Eles não podem roubar o colar dele. Ou serão desintegrados todos. Mas só a pessoa do grupo? Isso. O quê? Já ouvi essa história. Quem não pode roubar dele são só as pessoas do grupo? Eu. Qualquer um. Eu os amaldiçoei. Se eles tentassem se trair e roubar o colar dele. Eles seriam todos desintegrados. Quer saber se você pode. É, né? E se um terceiro roubar o colar? Infelizmente, a despeito de minha ameaça, a traição dominou-os. Se um terceiro tentar roubar o colar? Nada aconteceria. Não. Eles não seriam desintegrados. Que bom. Mas a terceira pessoa, sim. Por quê? Por que que vocês, então, ou você, não pegou de volta esse colar, tirou a maldição e guardou? Porque, pelo que eu entendi, esse é o único meio de Garlef chegar até aqui. Dois itens juntos. Mas já, o Garlef já tá com dois. Mas coloque em outro lugar. Porque foi uma promessa que eu fiz. Que se eles pudessem usar o colar. Tudo bem, até mas... recuperarem as pessoas que queriam. Você sabe onde eles estão agora? Eu alguns sei de um. Deles, sim. Eu sei de um. Você também, Top. Sei. Quem? Skull. Sim, ele é o novo guardião do Bastião das Almas. Um portal de travessia. Eu conheci. Das Almas. Ele é um dos do grupo? Sim. Então ele deve ser o traidor, porque eu sinto uma maldade muito grande nele. Sim, ele é um dos traidores. A maldade que vem dele é muito grande. Mas então o certo não seria ele ser o Bastião das Almas, né? Por quê? Porque o Bastião das Almas não teria que ser alguém neutro, sem maldade. Ah, ele contou uma história muito, muito louca, mas enfim. Porque ele é estranho. Não, a história que ele contou foi que ele foi pro bastião e matou o último guardião pra poder comer alma e se alimentar e ganhar poder. Sério? É, um negócio assim. Eu já ouvi uma história assim. Eu acho que o pessoal aqui não liga muito. A Shardown, um dragão ancião, arrancou seu coração e colocou em seu lugar um demônio poderoso. Após isso, ele ocupou o portal de passagem das almas. E passou a devorá-las para aumentar os seus próprios poderes. Ah, e aí os deuses fizeram? Nada, não podem interferir. Ah. Ainda bem que eu não virei um Skrull. Ainda bem, então. Nossa, ia passar assim, chato, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta hipotética, Calmer. O que acontece se a gente reunir vários itens dos deuses? Em que sentido? Se a gente conseguir recuperá-los. Vamos supor que a gente ache, sei lá, o... Só de matar o Grant já são dois. O do terceiro, de Valkyria. Se a gente pegar alguns itens, né, desses 20. Nenhum deus sabe responder essa pergunta. O que a gente poderia fazer agora? Isso nunca foi feito. Você sabe se tem algum problema de eu falar com nada que fazer? Não é recomendado. Não sabe se quebraria alguma coisa aqui? Se eu soubesse. Vocês não falam com eles? Não. É evidente que não. Pois evocá-los pode pôr em risco toda a existência. Entendi. Eu não entendo uma coisa. Se ele é um dos traidores, por que ele quis me ajudar? Porque ele se resignou. Ou está em busca disso. Por isso ele se tornou o guardião do portal. Ele... Eu expliquei pra ele o que estava acontecendo. Terceiro. Rapidamente com o nosso grupo. Parece que ele se identificou de alguma forma, algumas coisas que eu disse. E quis me ajudar. Me disse nomes que poderiam ser de grande importância, que poderiam trazer conhecimento ao nosso grupo. E me deu até esse colar aqui. Posso tiver localização atual, né? Mas ele coloca o endereço, o número, porque às vezes pega tipo o próprio avô do lado. O colar do Megazord. Ah, ok. Me deu esse colar aqui. Eita, desbloqueei. E falou que eu conversei com uma pessoa. Tá vendo? Não. Você olhou pro colar. É, o Dr. Valdomir. Ah, é automático. E falou que uma pessoa já tinha conversado comigo no futuro. Eu não entendi muito bem. Que pessoa era essa? Terceiro. Tal de Orion Hilux. Tá chegando a coisa ruim? Stifler. Não, a Hilux era a primeira opção, não foi? E ele disse que esse rapaz já tinha se encontrado comigo, que já tinha conversado comigo e me ajudado no futuro. Eu não entendi. Como que ele sabe se ele ficou no... Orion. Você também conhece? Ele... Eu tenho um livro sobre as aventuras dele. Olha só! Do futuro? Não, do passado. Isso, mas estamos cheios de segredos. É, estamos cheios de... A verdade, tem mesmo. Ele é o bar faz tempo da, que eu tenho da balada do Sam. Ah, isso desde o começo da campanha. É, sim, é uma história interessante. Orion é o portador do colar. É, ele é possível que ele... E, portanto, ele consegue viajar no tempo. Ele pode tê-los encontrado já. É, ele falou que foi no futuro que ele me encontrou. E voltaria pra... Ah? Ele pode ter contato com o Skull, isso. Mas por que ele teria contato com o Skull se ficou um traidor? Porque ele saberia que o Skull ia te conversar com você. Ele saberia que o Skull se resignou. E ele fazia essa ligação entre vocês dois. Skull se arrependeu do seu ato de trair os seus companheiros e se aliar a Shardalon quando ele viu o corpo sem vida de seu irmão no chão. É. Então ele se voltou contra Shardalon e junto com os demais eles o derrotaram. E onde que ele se encontra agora? Se eu encontrei ele no futuro? Isso eu não sei. É bem no cofre. Ah, ele tem um dos... ele não consegue saber. Ele tem um dos 20 itens, ele... Mas a gente conseguiu saber onde estava o Darlith. Ah, mas através do espelho. Ele, Calmir, ele não consegue ver onde estão os presentes dos deuses. Não, mas o Orion, você consegue. Você falou que colocou uma maldição nele, então você sabe onde ele tá toda hora? E eu não uma 6, 10, como não? Hora, assim, não. Ele está lendo o tempo? Exato. O amuleto de Valkyria dá essa propriedade ao seu possuidor. Ele está fora do fluxo do tempo. Caramba, que interessante. Ele também é servo de Valkyria? Na verdade, não é onde que ele está, que eu não sei. Para o tempo, provavelmente não. Mas se a gente tirar outra pessoa do fluxo temporal, será que se encontraria com ele? Não creio. Droga. Mas será que INA encontraria? Por ser um imã, por exemplo? Não acredito que isso seja possível. Senão qualquer um fizer parar o tempo e ia... Opa! O cara andando. Exato. Tá o tempo, cara, de novo. Não. Mas isso seria muito da hora. Não, mas a pessoa faz parar o tempo e olha assim, vê de canto de olho uma pessoa. Andando. Aí olha assim, não tem ninguém. Vira, tem um de canto de olho uma pessoa lá. Não, mas tem uma magia que é choque temporal que tira uma pessoa do fluxo pelo X de tempo. Eu já tô fora do fluxo. Faz muito tempo. Isso que eu perguntei. Eu tenho alguns seguidores de Valkyria também que poderiam ajudar com alguma coisa. Talvez eles estivessem no meio do caminho desse lado. Não acredito. Se o cara pegar a tiara, o que acontece? A tiara? É. Ele consegue. Eu tenho um amuleto. Fazer qualquer coisa, basicamente. Bem forte. E a tiara tá onde? Eu não sei o que eu conseguiria fazer. Só um momento. Mas, por causa do amuleto... Só pra ver se tu entendeu o que tá acontecendo com a gente aqui. A tia tá onde a gente tá indo. Despertou o quê? Olhares. É, na garganta. No esconderijo da Alexia. Que é perto de onde? Que é no mesmo... Tomem cuidado com o que forem fazer. Não sei se é o mesmo local. Pois a nossa existência está a um selo de desaparecer. Você acha? Porque ele foi atrás do nosso santuário. Então, por isso que pode ser. O que talvez vocês consideram fazer? Eu cheguei lá e já tem gente aqui. Eu, particularmente, tenho que me. Eu vai chegar lá e já vai estar com a cara. Não tem. Que tá falando. Esse que é o ponto. Magia, isso não tem. Você acha que você vai porra nenhuma, cara? Eu gosto de já saber que a Tiara está lá, mas pode ter sido uma coincidência que seja perto de onde a gente... Ele não, ele sabe, ele falou, espero vocês aos invantes. Ele sabe que tá lá e sabe que a gente vai pra lá. Não, ele sabe que a gente vai pra lá por causa do esconderijo. A questão é, qual é o plano do Garlefin? Pegar a Tiara e acabar com o mundo. Por que ele acabaria com esse mundo? Pelo que eu sei, tá trazendo ele devoradores de mente pra cá. Não, você entendeu. Ele vai acabar com o nosso mundo, vai ter o mundo dele, com um monte de devoradores de mente, amiguinho dele... Você é da raça vai dele. Ser o ser supremo. Não. Então pra você vai ser ruim. Ah, entendi. Entendeu? Dragado. Pra ele então, vai ser legal. Teoricamente, eles querem só destruição. Não, eles querem transformar no mundo deles. Além falar pra você que se ele conseguir a Tiara, ele vai ter um grande problema. Então, a Tiara tá nos vivantes ainda. O objetivo de Garlef Exxon é a conquista do mundo. A conquista. A Tiara tá nos vivantes ainda? Lá na garganta? Dando uma pesquisada aqui. Que ela tava lá na garganta de Beluga. Eu já olhei aqui, eu anotei. É, então, Garganta de Beluga não é o mesmo local onde você olhou no livro. Então, na Garganta de Beluga, correto? É, no mesmo reino. Isso, olhei no PDF. Você vai grande pra caralho. É, olhei no PDF. Você, né? Tá procurando já? Você então. Mandou. Então, por isso que eu falei, pode ser uma coincidência, como não também é não pode. Não é coincidência. Okay. O cara do reino inteiro ele foi justamente pra lá. E falou que ele ia esperar lá. A minha preocupação é de estar correndo quanto tempo que a gente tá aqui. Ah, mas aqui é um tempo quase diferente. Qual diferente? Não faço a menor ideia, mas a escala é diferente. É, aqui é 3 vezes mais rápido. Então eu já tenho 16 itens? Exato. Caralho. É, pegou a tiara e sabe tudo. A gente não sabe tudo, ele sabe fazer qualquer coisa. Quando a gente pensou pro cara. Não. Você consegue fazer, por exemplo, qualquer item, moldar qualquer metal, fazer qualquer coisa. Também consegue criar um GPS de itens. É, do da burra. Lá no vazio. É, não sei se dá. Eles são deuses, eles criam coisas. Eles não poderiam criar alguma coisa diferente? Não, porque isso aí tá acima do que é, criação de deuses. Aí, presentes para os deuses. É um deus que criou um deus, entendeu? Então esse deus... É uma entidade que criou um deus. Mas eles criaram a humanidade. Ah, mas a gente é deus. Pera aí, é possível um ser humano galgar o posto de deus? Sim. Por que não é possível, então, um deus galgar o posto de nada? Porque é só a gente matar ele que ele vira nada, né? Então, mas a questão é, o que é o nada pra depois de ser alcançado? Então, você... Porque pra nós, comprado a gente, Deus é a mesma coisa que Deus comprado a nada. Eu pra pergunto eles. Isso do Deone Bovó. Então, é que em Tormenta, o Deus só é um Deus porque ele tem seguidores. Senão ele seria um mortal. Uhum. Por isso que é, tipo, tem deuses gosta. Que forças, a força variáveis. Por isso que é fácil você chegar a um deus. Então, mas isso não acontece na Tormenta. No outro reino, o resto do Valkyria também acontece. Aliás, tem deus na Tormenta? Não, Tormenta é RPG. Não, é que eu tô em Tormenta aqui, tá? Não tem um deus de Tormenta. Não, é que eu estou em On aqui, eu tava com ele. Em On ainda não tem. Ainda não. No ano que nós estamos, não tem um deus de Tormenta. O Haradak não é o deus da Tormenta. Ainda não é um deus. Eu sou a deus da Tormenta. Glória ainda Deus não é. Isso. E vai continuar assim. Não, entre a Tormenta, fora do panteão. Não, não entre tem. Entre a Tormenta eles ainda não possuem um deus? Não. Não. Eles não possuem deuses. Eles vieram pra Arton justamente pra se tornarem deuses. Sim, isso eu sei. Eles não possuem porque no mundo deles deus. Não existem deuses porque tudo ela é feio. Até eles encontrarem um primeiro Mas, humano. Aí eles têm um probleminha, porque se já quer transformar tudo em Lefeu aqui, eles também não vão ser deuses aqui, porque vai ser tudo seu Lefeu. Foda-se, eles vão virar deuses e depois transformar tudo em Lefeu. Ok, virar deus, check. Lefeu. Tudo Lefeu de novo, check. Bom, só que aí você coisa pra fazer. Descheque a primeira etapa. Porque aí agora eles... ninguém é deus. Mas aí eles vão procurar outro mundo. Descheck, eles já fizeram e já ganharam XP. Bora pro próximo. É só checklist. Vamos ficar só outro mundo, fazer tá a mesma ainda? Coisa. Tá. O Tiara tá lá ainda. E ele tá onde? Não, perto ainda. Sim. Não faça não, isso. A Tiara tá lá. E você localizou ele também? Pra ver se ele tá perto da Tiara? A gente viu só a Tiara. A gente viu agora de pouco onde é que ele tava. É, a gente já tentou localizar ele e ele nem repreendeu a gente. Tipo assim, a Tiara tá aqui. ele tá aqui e a gente tá aqui. Basicamente. Não, não, vocês estão fora do tabuleiro. Exato, é que eu aqui tem um mapa imaginário. A gente tá aqui, ó. É, então, eu acho que ele tá ganhando a corrida. Do outro lado do muro. Você acha que ele deve estar atrás da tiara? Será que ele tem o conhecimento de quais são os 20? Tem. Ele tem uma pulseira e tem uma colher. Eu não acho que é uma colher ele normal. Ele foi atrás do seu livro. Todos os itens. Ele pode escrever qualquer coisinha. Ele escreveu no livro. Qualquer coisinha pra saber dos itens. Tem diário, né? Partes boas e partes ruins. Sim. No caso versão da... versão atualizada 2019. Se eu entendi bem, então, provavelmente ele sabe onde está todos os itens. Que você tem aqui? Tem, não sei o que é isso. Perfeita. Perfeita. Cofre do... Não, existe um item que é do Lost. Existe algum item? Você tá perguntando pra mim? Pra Calmer? Ah, pra Calmer. Eu falei Calmer. Ah, desculpa. Calmer? Não, não é do Lost não. Eu acho que é. O Lost são 6 dezenas. Existe um jeito de quebrar essa defesa perfeita? Sério? Porque a gente não consegue se aproximar dele. Só joga na Mega Sena, de forma ofensiva. Então, mas como se aproximar de alguém de forma não ofensiva, com a intenção de ser ofensivo, do Lost, pra poder tirar a defesa perfeita. Por isso ela é chamada de defesa perfeita. E se nós usarmos o poder do nada e do vazio pra fazer isso? E se vocês não usarem o poder do nada e do vazio e deixarem a existência existindo? Bem, se a gente não fizer alguma coisa, consequentemente esse cara vai acabar com a existência. Tá vendo? Por isso que a gente quebra isso. Mas eu não vou usar os 20 itens. Quer dizer, vou, mas não pra lutar com ele. Olha só, velho. Sinceramente, eu não entendi. Lembra aquela pedra? Aquela pedra que a gente viu? Você está parecendo muito perigosa. Acho que eu vou tomar o livro de vocês. Siri. Eu não vou usar o livro. Isso aqui é o mesmo material. O que é isso? Eu falar essa? Não, não atinal, não atinal. Aquela pedra preta que a gente viu lá na. Na caverna do gordinho? É por isso que eu vi, mas assim, a gente vai. Sim, lembra? Tem resposta no livro pra próxima cena. Achei no livro do Nimbi aqui. Já temos o spoiler da próxima cena. A gente vai conhecer Nimbi na Cachoeira Prateada de novo. Lembra aquela pedra? Ela é a última frase. Ela é feita basicamente de nada e vazio. Se a gente moldar aquela pedra... Cristina. Pra conseguir lutar contra o Garleth, não, eu imagino que ela passe o poder desse item dele. Achei. Mas e se ele, por algum acaso, pegar esse item da gente, tomar esse item da gente? Não, mas aí não é um item dos 20. Ele falou que vai também. Então, exatamente, é um item acima disso. Se a gente não consegue combater, não consegue combater antes. Então, eu imagino que, como seja um poder do nada do vazio, vá ou equiparar aos itens. Ou vá cortar o poder deles. Porque é basicamente nada e vazio aquilo lá. Certo? Não sei, não ouvi. Eu também já perdi o fio da meada. Eu tava vendo lá a cachoeira prateada. Você viu o que você ficou quando você encostou? Por isso que eu vou usar um dos 20 pra saber moldar aquilo. Com a tiara a gente tem esse conhecimento. Bom, toma cuidado. Conhecimento de quebra a gente já consegue talvez... Não, quebrar o último selo só. Não. Se você for fazer tem isso. Tem pondera. Claro. Porque não. Com o livro você já fez muita coisa. Ah, não. É muito difícil ela ponderar. E você não precisou nem usar nem muito dos deuses pra quebrar um selo, pra eu entendi. Ah, é que infelizmente não vem com manual de instruções adorar nada e fazer. Foi o que eu falei. A vida não vem com manual de instruções. Então você não pode reclamar que as pessoas quebram selos. Não, o limão, ele fica. Posso sim. Claro que não. Os itens são perigosos. Não, os itens tudo bem, concordo com você. Mas adorar o nada e vazio, teoricamente não é pra ser. Né? Então o que você acha plausível? Assistindo comigo. Existem espalhadas pelo mundo algumas. Vamos dizer, algumas pedras. Que caíram aqui em Arton quando o Nada e o Vazio criou o mundo. São basicamente matéria primordial. Certo? Normalmente se você toca nela, você é absorvido, tem alguns problemas. Acontece. É se a gente fizer... É a espada. Não, não é Tinal. E se por acaso a gente fizer uma espada desse material, seria possível talvez transpassar o poder dos 20 itens? Uma vez que é algo feito basicamente de nada e vazio? É algo feito pelo nada e pelo vazio? Não, é eles, teoricamente. Vamos dizer que quando eles saíram, caiu do rabinho deles. São eles fazendo essa espada? Não, mas vai ser feita com a ajuda da tiara de Tilian. Então... Você não consegue, então, você pedir um item pra eles? Olha, me falaram pra não falar com eles. Você já fez isso uma vez, quem vai te pedir de fazer de novo? Já quebrou um quando selo. Quando eu fiz isso, quebrei um selo. Tá. Mas eles estão olhando vocês. Você não. Eu tenho quantos braços? Você não só conversou com eles, você pediu alguma coisa não, a mais. Não, eu só dei pra eles o tinal. Eu não sabia que uma então, oferenda não, pra é eles pessoa, ia quebrar um sino, pra falar a verdade. Esse é um dos caras que vai na tormenta. Mas será que o Andrei? Ah, olha o Andrei. É outro cara. Que é aquele a última vez que eu vi tinha dois. A gente já pensou que eles quebram. Eu filha de Orion Drake? Não gostaria. Eu posso tentar. Mas pode ser que a gente que eu quebre o último selo. Você entende? Você prefere então que a gente tente pegar a tiara e usar o poder e o conhecimento que ela nos proporcionar? Ou se não der certo a gente falaria com eles? Falaria com eles. Você falaria com eles. Ah, NK. É. Eu prefiro. Prefiro ir pelo seguro primeiro, se não der certo, aí a gente recorre a eles. Porque a ajuda dos deuses a gente não tem. Pelo jeito não. Assim, a gente tá conversando com o Camir. Mas ele é a pessoa. Ele, quer dizer, ele é o ser que tá tentando fazer com que não, isso não aconteça. Mas obviamente a gente vai conversar com o Camir. Tá vendo que tá tudo previsto. Ficar tentado a ajudar. Pra justamente tirar esse peso da balança. Sim. Pra contrariar o Camir. Com certeza. Sem contar que, segundo o próprio, nenhum deles sabe que ele tá de posse do item. Tampouco a gente. Fala alguma coisa, amor, também. Ajuda aí. Talvez sim, porque todo mundo olha daqui de cima do panteão. Talvez já tenham visto ajuda, a gente olhando. Ajuda, interaja, participe. Né, mexendo no, você mexendo deve no ter livro, coisas importantes pra saber. Não, aquele, onde tem o presente dos deuses, fica como se fosse nulo pra eles. Eles não veem. Então não, eles não sabem que eu tenho livro. Mas só se eles sabem que tá nulo é porque tem alguma coisa diferente. Então eles podem pensar. Podem pensar, mas é que essas partes, que nem os bolsões de nulificações, eles não veem. Essas pedras que eu disse, que a gente viu, eles também não veem. Então, existem três coisas que eles não veem. Então eles podem pensar que é uma dessas três coisas. É, qualquer fonte de poder do nada do vazio aqui em Arton eles não veem. Então a gente já pode deixar eles com a pulga atrás da orelha. Eles não veem. Mas pode deixar eles com a pulga atrás da orelha. Por que que a Lia tava vendo até agora e de repente ficou nublado? Sim, mas é que nem todos os itens estão em movimento. Mas a partir do momento que a gente interagiu com algum deles, provavelmente alguém que estava atento a isso, já sabendo que vários selos foram quebrados, então eu acho que eles estão atentos. Você concorda? Você sabe, né? Eles estão atentos. Por isso que eu tô falando, a gente tá conversando só com o Calmir. Por sua natureza, os 20 itens são indetectáveis. Mas vocês não são todos, vocês sabem que vários selos foram quebrados e que só falta um. Então vocês já estão atentos a isso. Mas tem uma questão, Toph. Sim. Que foi isso? Calma, foi a minha barriga, fome. os itens podem ser indetectáveis. É. Não sei se os portadores. Tudo bem, Celene, mas o que eu quero dizer é que eles não bloquearia o sinal. Tudo bem, Celene, mas o que eu quero dizer é que eles não são tolos. Quase todos os selos foram quebrados. Sim. Eles sabem o que aconteceu. Se o selo foi quebrado, alguma coisa aconteceu que quebrou essa eu complementaria. Essa linha. Agora eles estão atentos. Acho que até uma semana atrás não. Não, eu acho que desde o primeiro selo, porque nada chamaria mais atenção. Os selos não estão simplesmente atrelados aos 20 itens. Mas vocês sabem que uma coisa aconteceu. Mas vocês ouvem quando quebra? Sim. Então, se houve um barulho, igual agora, ouvi um barulho, se alguém for a barriga dele, eu tô atenta. Entendeu? Sim. Eu não sabia. Eu tô aqui em Ordina, é a primeira vez que eu venho aqui. Então, pra mim, tudo que eu ouço aqui é novo. Então se eu prestar ter atenção na barriga dele, vocês também prestaram atenção no primeiro selo, quando foi quebrado. Opa, tem alguma coisa errada. Mas vocês não foi sabem. Foi quebrado de forma ridícula. Vocês não sabiam quem quebra o selo. Sabemos. Eu não sabia que eu tinha quebrado o selo. Eu só queria que eu contasse pra viu? Eles. Sim. Palhaço. Então, manipulação. Viu, Cielo? Cielo, é o que eu tô falando. Eles sabem, só que eles não querem dar o braço a torcer. É o que eu tô te falando. O primeiro selo foi quebrado de forma ridícula. Como? Quem foi? Foi um humano, habitante de triunfos, um aventureiro abusado. Quando o Mok saiu para atacar as cidades de triunfos, ele se infiltrou no vulcão, no covil do Mok, e roubou um dos ovos do Mok. É possível? Sim, é possível. Não fala de vaca, é um pássaro gigantesco. E de fogo! Exato. É lindo! De duas cabeças. Uma fênix. Duas cabeças. Misturado com um cérebro. Tem duas cabeças, mano? Duas, sim. De duas cabeças. E ele ataca regularmente a cidade de Triunfos, espalhando a bênção maldição de Teatos por lá. Peraí, o cara não tinha um negócio parecido com isso que voava? Quem? A cara. Não, mas aí isso é um passo. Não, aí é um Roca, é outro. Ah, é Roca. É parecido, é o Moca, Roca. É. É tudo bairro de São Paulo. E aí, só porque ele roubou. Bexiga. Só porque ele roubou um ovo? Não. Foi porque ele tentou fazer omelete com aquele ovo. Que blasfemo! Que fantástico. Deve que ousado. Talvez teria o melhor sabor do mundo. Fazer ovo. Foi o que provavelmente ele pensou. Isso quebrou o selo? De fato, talvez teria o melhor sabor do mundo. O sabor da inexistência. Peraí, um ovo num passarinho fez quebrar um selo? Então, sim. Mas é um passarinho abençoado por Chaz. Por isso nós, deuses, tememos tanto intervir. Por isso nós tratamos de nos livrar dos itens que têm o maior potencial de quebrar os selos. Olha... Da única forma que nos era possível. E nem precisava dos itens pra quebrar selo, pelo que a gente percebeu. É, nem não. Precisa. Mas os itens eram mais fáceis. Era mais fácil. Vamos questionar então agora o Nato e Vazio, que fazer um omelete, quebra um selo, os caras dão uma colher do caos pra mim. É possível que a próxima pessoa que tente comer um pudim de ameixa quebre um dos selos apenas nesse ato eu inocente. Acho, eu acho que eles queriam voltar. Depende da colher mesmo. Que você usar. Ah, então. Depende da colher que você usar. Não necessariamente usando a colher de Nimbi. Mas então, alguém que dá uma colher naquelas pra NIMBY, eu acho que ele não quer que fique selo. Eu tenho um manual pra vocês, então, assim, ó, quebra selo fazendo isso, isso, isso, isso. Não. Não, eles são bem cuzão. Então eles são autoritários. Eles são os pais, a personificação e a própria essência de todo o caos. Eles conseguem... Não à toa, NIMBY era o favorito deles. Peraí. Sabia! Não à toa, NIMBY recebeu deles os 20 o brinquedo mais poderoso de todos. Deixa eu entender um negócio, então. Se eles fizeram um espelho para ver o futuro, passado, presente, eu presumo que eles têm esse poder de ver o futuro, passado, presente. Sim. Então, eles criaram um mundo falando que se quebrar 7 selos ia dar muita merda e destruir tudo, só que já sabem que pode ser quebrado, ou já sabem se quebrou ou não 7 selos. Então, basicamente, o que eles fizeram foi uns... brincaram com todo mundo que tá aqui. Não, exatamente. Não, porque eles são os filhos da puta é caótica. Exatamente. Não. Você segue esses caras? Os dois ainda? Mas pensa comigo. Mas ela é do mesmo jeito. O futuro é algo mutável. A partir não, não do é. Momento que você põe a equação humanos ou seres que não são deuses na equação, tudo é mutável. Não, não é. Senão eu espero não funcionaria no futuro. Eu poderia muito bem pegar esse cara, esse aqui, com licença. Entregar ele pra você quebrado e falar, toma, brinca, mas toma cuidado, se você quebrar ele, você morre. Foi a mesma coisa que eles fizeram. Exato. Só que a longuíssimo prazo. Oh, a diferença é que eles não avisaram. Além do mais, o espelho não mostra o futuro. Ele mostra uma probabilidade do futuro, não é? Ele mostra coisas em qualquer local e tempo que elas estiverem. Qualquer lugar do tempo. Presume-se futuro. O futuro é o de Valkyrie. Não, ah, não, é que assim, você futuro, não vai. Você não mas vai... não irá te revelar o futuro. Isso, você não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, só que vocês que fizeram isso, eu consegui ver o futuro. Exato. É improvável. E o que você disse pode ser verdade. Eles podem estar brincando o tempo todo conosco. Eles são sádicos. Apenas se divertindo enquanto nós nos desesperamos, tentando impedir o inevitável. Eles dizem que voltam em breve. Se não pudermos impedi-lo. Estamos tentando apenas, ao menos, adiá-lo. Vou torcer pelo FIO agora também. Né? Se tudo acaba, nada vazio assim. Também acaba? Não. Do papel então isso é um plano perfeito pra eles. Pra eles é. Exato. Mas se eles vierem aqui, nós vamos chutar a bunda deles. Será? Claro. Ai, cara. Isso é algo que eu gostaria de ver com os meus olhos cegos. Eu tenho um plano. Quando a hora certa chegar, você verá. Você tocou em Calmir? O quê? Não pode também? Pronto, agora ensugou sua mente. A mão ficou boba. Você já tocou em Calmir uma vez. Você tocou em Calmir? Ele olha irritado pra você. Ele olha. E vira. Toca no outro. Toque no outro braço. Não acredito. Toque. Por quê? Toca com a outra mão, toca com a outra mão. Eu não quero. Toque. Eu não gosto muito de tocar em você. Toque agora. Fique tranquilo, Calmir. Vamos lá. Ai, caralho. Tocou na cintura, que horrível. Vocês têm algo mais de útil pra fazer aqui? Eu já estou ficando pra lá de irritado. Ah, então por que não chamou pra vocês virem conversar? Já. Quer uma frutinha? Já. Que é isso? Frutinha. Que fruta é essa? Ah, essa fruta é mesmo. Só pra ver. Opa, cachoeira. Ele pega uma fruta. Vamos conhecer, gente. Pô, conheceu de novo. Agora você está fazendo oferendas para as pessoas corretas. Não estou fazendo oferenda. É porque é gostoso e... Geralmente quando as pessoas estão irritadas é porque elas estão com fome. Tá dando frutinha para todo mundo. Vocês são chatos. Aqui. Não, porque a Toff não precisa comer nem beber. Nem maior... Eu também não, é só pelo gosto. Não, eu só quero só meu pé de volta e minha mão. Só? Só quero meu pé. Só quero meu pé, pé a minha mão, meu dedo. Vamos falar, vamos falar lugar de regeneração e cura? Pra regeneração e cura, só que eu não tenho como, eu não tenho magia. Você consegue abrir um portal pra lá sem mostrar o lugar? Você está dentro da minha mente, você sabe que não precisa de uma magia. Não. Você consegue, gente. Ah, não precisa de magia? Não, precisa só você querer ir. Ah, tá. Então não precisa, comer. Obrigado, quer mais uma? Quer ficar com todas? Não. Então tá bom. Vocês precisarão delas. Comeu uma só. Eles não querem. Hã? Comeu uma só. Ele comeu duas. Ah, duas? Comeu duas. Ah, tá. Duas. É só uma. Comeu duas. Minha dúvida é... Vocês sempre soldaram dos selos. Sim. E vocês pensaram que isso nunca aconteceria? Não conseguiram um plano pra chegar até o final? Não. Exato. Tentamos de todas as formas. Ataque do pessoal. Tentamos destruir os 20 itens. E com 9 dedos. É, isso foi em vão. Eles não podem ser destruídos. Tira um dedo e põe no pé. Não por qualquer coisa que conheçamos. Com 8 dedos e 2 pés. Tentamos nos livrar deles, mandá-los para longe daqui. Eles sempre retornavam. O lugar mais longe que conseguimos enviá-los para nos livrarmos deles foi realmente Arton. O Arton é mais longe. Tem algo que a gente penou muito para destruir também. E que ainda causa bastante dúvida. Que é essa pedra que eu tenho na minha espada. Eu dei a espada para ele. Coração. É. Essa pedra é amaldiçoada pela dor, pela tristeza, pelo ódio daqueles que morreram por causa dela. Você quer se livrar dessa maldição? Pretendo carregar. Você disse. Que seja. Apenas tome cuidado para que a maldição não recaia sobre você. Agora uma dúvida, não dê forças à maldição. Eu já sei, vou jogar forte também. Ou você poderá não ser capaz de controlá-la. Uma dúvida em off. Diga. Será que quanto mais tempo eu passo com ela, é o mesmo esquema que acontece com o anel? É possível. É possível. Senhor dos Anéis. Ah. A tentação vai aumentando. É possível. Depende do seu coração, a tentação. Eu tenho um coração bom. Eu tô tranquila. Já o tio dele não. Tem um coração bom. 120 batimentos por minuto. 12 por longo. Então vamos para o lugar de cura e regeneração? Vamos. Tem mais alguma coisa que vocês querem perguntar para o Tomir? Que não seja porque você não interferiu? Não. Não interferiu porque não interferiu. Eu já respondi isso 5 vezes. Eu não quero evitar essa pergunta. Não, porque a gente queria jogar na cara mesmo. Bem, agradecemos a hospitalidade, estadia e o cofre. Acho que vamos, né? Obrigado pelos peixes, tchau. Isso, muito obrigado, hein? Acho que ele vai mudar essa cena. Espero que a leitura lhe faça bem. Eu também. E que através dela você não volte a quebrar selos. Eu pensei nisso, por isso que eu não peguei o machado. Que machado? Pegou o quê? Ah, tá bom. Vamos lá. Tô fazendo uma parada pra abrir o negócio. Vocês acham mesmo que se ele, a druida, mexeria em um cofre e não tiraria nada de lá de dentro? Quais as chances disso acontecer? Eu te dei o espelho. Eu confio na sua palavra que você disse que só tinha o espelho. Meu amigo, esse é o seu erro. Confiar em um Deus. Ou que seja, não tinha só o espelho? É, você confiou no nada do vazio e quebrou o espelho lá, então. Além do machado, o que mais tinha? Tinha um livro. Tá comigo. 7 pessoas confiaram num dado no vazio e quebraram o selo. O nome do livro chama. Pra falar a verdade, não. O cara quebrou com medo um ovo. Qual que é a lógica? É o ovo de um. A massa abençoada por um deus. Tem um porquê ali no meio. E aí? Na hora que alguém matar a tua hora, eu espero que não quebre um selo, então. Então não mata. Segundo a profecia, alguém vai matar. Qual que é o item de Megalon? É uma garra, não é? Vou ver aqui, só um momento. Cura e geração? Ah, que eu já marquei. Pra resolver logo isso daí. Então vamos. Tô fazendo a parada pra abrir. Barata! Mata! É aquele bichinho do Harry Potter lá. Mas você não é um dragão? Não precisa ser um dragão. É, me paro. Precisa. Acho que alguém mentiu. O reino é de um pedaço do reino de Pirata Nock. Ok, o que vocês estão fazendo então agora? Tentando ir pro lugar de cura e regeneração. Eu não sei como é que abre, mas eu sei, mas... Se ele sabe, mas eu não sei. Você sabe da localização. Bata o sapato 3 vezes. Ok, quando você se fundiu com o Celerim, você viu o local pra onde ele foi. Você viu onde tava o... Não, isso eu quero saber como é que ele fez pra entrar lá, que o cara falou pra ele. Ah, tá. Isso é um poder que todos os dragões possuem. É o que eu falei. Não falou todos que não, os dragões verdadeiros sabem localizar o cemitério dos dragões e sabem chegar até lá. Sabe se e eles não gastam nada pra ir fazer isso. Você pode se transformar num dragão, você é druida. Só vai. Pra dragões é assim. Mas pra dragões verdadeiros ou pra dragões? Pra dragões verdadeiros. Porque eu posso virar dragão. E para não dragões, como que funciona isso? Você não vai ser um dragão verdadeiro. E pra... Mas pode ser meio caminho. É, mesmo que você sustente a magia durante um ano. Não, 24 horas só. 24 horas? É. Qual a magia? Polymorph. True Polymorph. True Polymorph Until Dispelled. Until Dispelled. Não, mas eu posso virar dragão por transformação de druida. Bem, mas ainda assim ainda não dá por um ano. Às vezes vocês falam as coisas, parece que... Se usasse Shape Change, aí sim. Que é uma magia de novo nível. Em vez de pensar como virar dragão, polymorph não. Então, True Polymorph funciona como polymorph. Shape Change é a mistura. Você vira o bicho e continua com as habilidades de classe. Ok, abre o portal. Ainda não é dragão verdadeiro. É, abre o portal pra mim, porque eu não tenho magia pra me portar. Pra onde? Pra esse lugar aqui, ó. O dragão verdadeiro fazer isso? Eu tô só esperando. Em vez de você pedir pra Calmir? Deus fez. Se ele quisesse fazer, já teria feito isso faz tempo. Abriu um portal. Eu tô esperando pedir pra ele. Eu tô esperando vocês se arrumarem só. Abri um portal. Passei! Obrigado. Fechei o meu. Caralho, derrubou, o pessoal tá rolando demais. Fui. Eu quero ser o último a sair. Okay. Apaga a luz, tá? O Calmir começa a beber. Grial. Todo mundo entrou? O que você tá com o mordendo aí? Onde você tá? A barata! Tá, quem que atravessou o portal na loucura? Todo mundo. O Griel. Ah, na loucura. O Griel foi. Só o Griel que foi? Ninguém mais lá com ele? Na loucura. Arrasta em Théo. Arrasta em Théo. O Théo foi também. Não tá aqui? Se fodeu. Ele tá borracha também? Não vai andando sozinho, né? Exatamente. Mais alguém? Vou pegar a Jasmine. Ok, você vai fechar seu plano. Não, vou pegar a Jasmine, tava no plano de Calmina aqui comendo alguma coisa. Ah, ok. O plano. Ok, acho que não, tipo, vou pegar a Jasmine antes. Tipo, por ser uma porra de um... Vou ver onde ela tá, né? Porque eu não sei pra onde ela foi. Plano dele. Pensa okay. Num fã andando aí. Na sala ao lado está a Jasmine, mas as cortinas não mais. 3 metros andando no plano. Ainda bem que foi as duas. O que eu tô vendo, Jeff? É isso que... Calma aí, ele perguntou pra mim. É, Grial, descreva onde você está. Grial, você não consegue responder. É, primeiro eu tive que jogar o bagulho, né? Tinha que jogar pra ver se a mensagem vai. Acho que ok, foi. É 5% de chance de falar, né? Certo. Que é outro plano. Consegue ouvir? Grial, você respira? Você precisa respirar? Geralmente eu respiro, sim. Okay. Mas você depende disso pra sobreviver? Sim. Então, ok, essa é a pergunta. Você não consegue responder ao Celerim. Celerinho, você manda mensagem pro Gabriel, não tem resposta. Eu quero tentar o inverso. Inverso? Tentar qualquer, usar mais ou menos aquele poder de mandar minha localização, só que eu quero descobrir a localização dele. Como você faria? Eu quero pegar o meu sangue, só que eu quero, em vez de pôr na cabeça como uma forma de GPS, eu quero pensar no Gabriel. E assim usar o poder no anel. Tocar no anel. Pensando no Gabriel. Essa frase pode acontecer muito boa, né? Tocar o anel pensando no Gabriel. Ok, nossa. Ô, Jeff. Nossa. Jeff. É bem fora de contexto. Eu mando uma resposta. Eu consegui respirar. Quer que eu fale com respeito? Com. Sua mãe. Cantil. Que cantil? Eu tenho cantil. Com água. É, só beber um pouquinho d'água. E eu respiro na água. Por causa da bênção do Deus. Ah, mas você bebeu a água. Não, coloquei na boca, eu tô respirando a água. Com a globo, globo. É, da venta. Tá, mas o cantinho tem um buraquinho assim na boca. Você vai pôr assim? Coloca. É, tipo, ele tá fazendo ó. Enquanto você quase morre. Ah, agora é mesmo. Mas mais fácil, põe o cantinho na boca e fala por dele. Fala. Pode ser. Tá. Celerim. Se fosse cantinho da lista, seria mais fácil. Teste de investigação. Dificuldade 25. Razoável. Acho que eu vou. Pera, quanto que foi? 4, deu 16. Achei que era 1. Ah, não. Não. 4. Deu 16 o teste. 20, 16? É. Não consegue localizar o Grial. É, gastar muita coisa pra tentar descobrir. Ok. Grial, você põe o cantinho na boca então, e aí consegue puxar ar lá dentro. E aí responde pro celeirinho por ali. Qual que é a resposta? Sem ar. Tá, vou descrever pra você onde você tá. É isso. É sem ar e mais isso. Você não, tá no espaço. Sem qualquer coisa ao seu redor. Você vê estrelas muito longe. Filho muito da longe. Puta, ele tá muito distante. Ele não sabe. Ele não é um dragão e ele não sabe onde é. Mas assim, ele sabe onde era. Mas ela também não é um dragão. Você tá flutuando no espaço. Calmir. E sua pele está queimando. Eu radiação falo. Cósmica. Calmir, puxa ele de volta. Ela tentou usar um poder que não consegue. Mas quem foi? Fez. Vou abrir um portal para o mesmo lugar. E aí, Calmir, enfia a mão lá dentro. Puxa de volta. Pega os dois. Nossa, você queria matar o negócio, mas matar o seu clérigo. Tá, peraí. Eu esperava mais de você. Radiação cósmica, dá para considerar um desintegrar? Dá, né? Não mas... sei, eu não sou físico, astrofísico, vou saber. Eu já assisti como sangue, como chão coçadinha, dá. Quanto que é o dano do desintegrar? 10, D6, mais um bônus. É, mas o desintegrar é um teste de destreza, né? É. No caso aí, seria um teste de constituição. Porque é um desintegrar em massa, assim. É, o Theon foi pro espaço. Não, vamos esquecer o Theon. Ainda bem, porque ele tá com 84. Lembrei um pouco daquela cena... 80. Olha... Assim, aquele filme Get Out. 22. Você não assistiu? 22, Grial? Uhum. Ok, passou. Vai ser só a metadinha do dano. Ah, de boa. Só... 10, 16, mais 40. Divide por 2. Aí já sei que vai, né? Tava com os 10 certinho. Mais 40 é 20, então ele vai pelo menos pra 80. 5. Isso. 6. 7. Eu dei bagunça. 8. 9. Eu dei bagunça. Você é Calmir? Ele é Calmir. 10. Mais ou menos. Não veio ticket até agora, né? O filho da puta não deu ticket até agora. 10. Não. Caramba, eu consegui que não dá. Olha aqui. Esse aqui não D6. Que nem um D6. É, né? Parabéns. Fizeram um monte de ticket. Só tem um dado pior de que D6 pra quinar. Então vai dar um horário meio 20. Geralmente é no início da noite que eles dão. 30. Ah, mas 4. A 6 horas 74, até 7. Divide por 2, 30. É, assim, 8. Não, 7. 37. Deixa eu pedir mais 17 de dano. Quinta-feira ou quarta-feira, mano? 37. 37 dano de força. Até agora. Dano de energia. Opa, tô com o ticket, né, mano? Pera aí. Eu cheguei lá, não tinha. Na hora que eu fui ver, não tinha o ticket, mano. Vocês voltam os dois. A pele semi-congelada, assim, toda cheia de câncerzinho, assim. Guardando galo. É. Toda comida a pele do Griel e do Theon, assim. Você errou, Calmar. Não, você errou. Eu disse. Eu os mandei para o lugar onde você disse. Você mandou para o plano, não para o lugar. Eu não sei. Eu mandei para as coordenadas que você disse. Se não havia plano ali, a culpa não era minha. Ele sabia que não tinha nada, ele assim mandou. Quem? Ele me abriu o plano. Quem foi? Vamos botar a vontade para ele? Se você já tivesse disposto a isso? Eu tava esperando só vocês pararem de papo. Então, até mais, Calmir. Nos vemos em breve. Assim eu espero. E eu passo agora sim o poder. Minhas cortinas! Ai, que verdade, desculpa! Rápido, vai rápido. Ah, não, eu tenho que guardar jasmim no plano, peraí. É exatamente, é rápido. Ok, guardou jasmim no plano. Na hora que vocês estão atravessando o portal, vocês escutam minhas cortinas. Oh, shit. Faço, penso na localização e abro o portal. Eu falo assim, mas foi as duas! Ok. Celerim e Ciere, teste de inteligência. Só inteligência crua? Tem a pele? Não quero sair, não. Intuição, pode combar. Intuição, ok. Então adiciona mais intuição que inteligência. Tá, então deu 22. 13. Bom. Com 5, 18. Com 7, 25. Ok. Os dois passam. Para que lugar que vocês se teletransportaram? Cemitério dos Dragões, na parte das montanhas. Nas montanhas, ok. Vocês estão no topo de montanhas, picos nevados. Tá ficando um pouco menos... Peraí, montanhas de gelo ou montanhas de fogo? De gelo. Não vou pro vulcão. Eu tô menos pior. Ué, viemos pros uivantes? Cadê o mapinha? É isso que eu ia procurar agora, mas o de gelo deve ser o menos pior. Devia ter colocado a gente no mais perto. Eu não sei, tô... É mal de roteirista. Nunca fomos a nave perto. A gente tá aqui. Nossa, a gente foi literalmente pro mais longe. Eu falei. Mas é o mais seguro. Por quê? Você quer ir pro vulcão? Quero. Uma cratera? Quero ir pro vulcão. Um deserto subterrâneo? Ou uma floresta? E por que não deu TP perto da porra do Tiamat logo? Hã? Por que não deu TP no Tiamat logo? Eu também esperava isso, mas... É desrespeito. Desrespeito, já tá indo um monte de bando de cara que não é dragão e mais desrespeito que isso. Tá, os dois passaram no teste. Aí é você vocês saem sobre picos nevados. Tá? Ao redor de vocês, vocês veem aquela imagem. Mostra aí pra todo mundo. Podia ser na base, pelo menos, né? No pico. Né? Tinha que ser em cima. Ah, e foi o Jeff, não. Nossa, quer a base? A gente tá aqui. Ok. Vocês saem na base de picos nevados. Deixa eu estar perto, deixa eu matar aqui. Estamos nas vivantes? E ao redor de vocês, não. Vocês em próximo de vocês, uma imensa floresta. Além dessa floresta distante dali, vocês em um colossal crânio de dragão. Só o esqueletão. Uhum. Sim. É para lá que nós devemos ir. A gente não tá tão longe. Muito grande. Não. Esse crânio é tão grande, que vocês conseguem enxergar mesmo da distância que vocês estão. Caralho, é o de Caledronok? Uhum. Interessante. A gente também já coloca. Ao redor de vocês, ao redor desse lugar onde vocês estão, vocês veem assim que ele é cercado por montanhas, todo cercado por montanhas gigantescas, paredões de rocha mais altos que a estátua de Valcária. 300 metros, acho que eles estão lá. Certo. Gigantescos. E quando vocês olham pro alto, vocês veem o espaço, o céu noturno. Tá? Muitas e muitas estrelas e galáxias e constelações que vocês nunca tinham visto antes, tá? Totalmente diferente dos céus de Arthur que vocês estão acostumados. E... André, você pode rolar o teste também, viu? Pode, por favor. Inteligência? Com vantagem, inclusive. De inteligência? Você tem que fazer a realidade. Se tiver insight, sobre insight. Fazer a realidade com isso. 29. Ok, os três passam, tá? E aí quando vocês olham pro céu, vocês percebem algo estranho, tá? Pela posição das estrelas que estão sobre as suas cabeças, o local onde vocês estão, as coordenadas daquele local onde vocês estão, é completamente diferente do local que você tinha visto na mente dele, onde o cemitério dos dragões se encontrava, e completamente diferente do local pra onde Calmir mandou vocês. Sabia que ele putou errado. Já falei. Tem mais um motivo do Calmir não ter acertado. Não estamos na mesma linha temporal. Isso, por isso que a hora que ele voltou de... Faz sentido, então. A gente pode voltar, então, antes do cara pegar o bracelete, depois? Eu não faço a menor ideia. Então, mas, Celerinho, quando você tentou sentir o local, você sentiu o cemitério na localização correta, perfeita dele. Só que não no lugar em que ele estava antes. E ele se deslocou. Ele está em órbita. Ele se deslocou. E quando você passa a se concentrar a respeito disso, você entende o que acontece. Todo amanhecer, o cemitério dos dragões se desloca no tempo e no espaço. Efectora como se fosse uma órbita. Uma órbita? Não. Um teletransporte mesmo. E a órbita teria... É, então, é, queria saber se era uma órbita, se era, tipo, programada, ter uma sequência ou X. Não, ele se teletransporta pra um lugar completamente diferente e aleatório. Aqui. Pra impedir que qualquer pessoa que não seja um dragão consiga acessá-lo. O Renan, ele deu uma sorte nisso daí. Porque ele usou o colar de Valkyria pra voltar. Então ele voltou... Nossa, ele mudou o local do cemitério. Aliás, não. Minto. Ele usou o colar pra voltar pra lá. Então o colar é infalível, né? Só que ele voltou no mesmo dia. Ele ficou indo e vindo umas 3 vezes no mesmo dia. Então ele deu sorte. Ah. Se mudou de dia, já era. Se tivesse trocado de dia, já era. Espaço. Renan. Espaço. Radiação cósmica. Sem virar... Bom, ok. Tá virando o Dr. Fantaus, tipo, né? O Homem Borracha. Radiação cósmica, tá virando super-herói. Ou a Fênix. Tá funcionando! Não, acho que é o Homem Borracha mesmo. Então, já tem o Rafa de Borracha. Ó, o Rafa já transformou. É só ir pro crânio, né? É, mas não sejam desrespeitosos. Não falem sem permissão. Dê um presente. Aqui? Olá. Um presente bom. Um presente que não seja moeda. Tá. E que seja mágico. Ah, tá. Eu já tentei negociar pergaminhos, ela não aceita. É claro que não, né? A única é mágico. Faça meu favor. Ela deveria topar com uma mulher? Varinha, será que topa? Provavelmente. Então vamos, vamos. Já gastei uma. Então vamos. Tem uma varinha aqui de cor fermento? Você, todo mundo. Eu tenho uma de 7 cartas, eu tenho uma de 20 cartas. Uma que cura... Uma mesa pra todos. D6 e outra... Com D4, que outra cura... Vamos. 1, 2, mais 5. Vamos poupar nosso tempo. Muito melhor. Não falta teletransporte? Não. Droga. Vou vir o dragão. Ai, por favor. Subam. Ótimo. Okay. Agora quando nós temos uma carona fria. Subindo nas costas assim, você do... joga ali em cima. Do celeirão. Tá com pé só. Pra escalar vai ser meio difícil. Não, eu consigo escalar, porra. Voando. Uma mão, um pé. Mas, irmão, tiver. A gente saiu do reino de Camry. Certo. A tormenta voltou. O olhinho. Tá com você. Não, o olho tá comigo, mas o outro. O outro? Não, a Ken não. O outro quer a armadura. Ah, acho que é só enquanto você tiver com ele posto. Não, é que a armadura são saiu dois. Pra ir. São dois. São dois. Pegou dois. Mas é pesquisa. Tá, o cara tá, rede, tá, no, né? Tá na rede. Eu não sei se ele conseguiria voltar aqui. Eu acho que tá fora do Wi-Fi. Ainda não volta, não. Não, mas, o olho vai subindo. Não, segura o olhinho aí, segura o olhinho. Eu deixo ele entrar. Deixou? Deu o ano e eu deixo ele entrar. Freeza, eu não deixo ele entrar. Cara, dá lefeu pra ela. Top. Ele nem tem mágico. Ela sabe. Ó, esse item aqui vai custar o olho da cara. É o olho de Vecna. Põe no olho dela, porra. Quer a cabeça de Vecna? Quer a cabeça? Ah, então assim que é o espaço. Cabeça de Vecna. Mais ou menos, isso não é o espaço. É, tem estrela, tem nada, escuro, é espaço. Não fala isso. É só uma personificação do espaço pra não parecer tão fictício. Mas ainda assim tem muito mais estrela do que em Arton. É, em Arton tá sumindo. Aham. Uhum. É pra ter bem mais em Arton também. É, será? Então não chegou até aqui. Será que ele aceitaria um pergaminho? Será que tá acontecendo com as estrelas? Acho que se divertiria. Eles não aceitam pergaminho, segundo o Celerino. Não aceitam pergaminhos. Tá. Se divertiria. É isso que eu tenho muito mais demais. Tem uma plaquinha, mas não aceitamos os pergaminhos. Não aceitamos nada, não aceitamos nada. Nossa, olha o tamanho daquele crânio. Agora você. É, ela não tá me enxergando. Qual o caminho que vocês fazem? O caminho que a gente faz, sim. Contornando por cima. Não quero passar nem no meio da floresta, nem por cima do lago. Ok. Perfeito. Dá ruim? Perfeito. Bom, eu não quero interferência de ninguém. Joga um D10, Celerinho. Eu acho que tem interferência também. Não, já teve. Várias. Não tem o corpo desse dragão? Só dois. Tem a cabeça? Aqui, ó. Ah, corpo do outro lado. É um corpo do outro lado. Ah, mas não é o desse. É, não, você tá com a cabeça. Tá, né? Bem desproporcional. É. Tá, mas é que você. Em off, não tá aí o corpo dele. Eu tenho percepção, mas não. Em off não, em on, cadê isso? Eu tô vendo. É, a pergunta em on. Em on, eu não sei exatamente se é essa informação que eu tenho das montanhas sanguinárias. Em on. O corpo. Cadê o corpo? Eu sei que o corpo do Kanadanok tá enterrado nas montanhas sanguinárias. Eu sei que tem um grande dragão adormecido lá, não sei se é ele. Você também teve essa informação em algum lugar? Eu já li sobre um corpo de um dragão ancião adormecido num livro lá no Templo de Thanató. Mas eu não sei mas se eu... isso não referenciou a... Exatamente, eu não sei se eu tenho essa associação. Você pode supor apenas, né? Mas eu falo, o corpo não está aqui, está em Arton. O corpo está em Arton. Não podia ser mais abrangente. Deu 2 o D10. Ok. Eu não sei, ele só pediu um teste de D10. Sabe o que é legal? Se tiver combate, tu é inútil, viu? Você então, tá inútil? Eu já tentei aqui, ó. Não quero combate nem com ácido então, ó, e nem com... Três inútil no grupo. Eu conheço bem. Três inútil. O amiguinho do Calmir? Eu e você. Ah, mas é o último combate eu venci ele com duas magias. E então, aqui eram três bichão. Vence então, em por favor, só. Já vença esse também, se você quiser. Tua casa, tuas regras, óbvio. Não é minha casa. Cemitério dos Dragões. Nós não vamos ser desrespeitosos o suficiente pra lutar com alguém. Então faça a função, Cedrinho. Mas já foi desrespeitoso por entrar. Então não vamos ser mais, né? Mas o que a gente apontou ali na cara desse cuzão do Cobra. É por isso que eu falei, quando Tiamat ela não vai ser. Ok. Independente do local mesmo. Não, ué. Tiamat faz assim. Ah, ela vai tentar roubar algum item da Tiamat. Não tem. Na verdade é o contrário, né? A Tiamat vai roubar um item dela. É. Não tem problema de arrumar. Ela vai tentar roubar também, velho. Não vai ser. Eu vou dar pra Tiamat, vou dar o livro que eu acabei de roubar. Vocês vão passando. É muito bom. Vão caminhando ali, contornando aquela floresta. Voando. Voando. Eu vi o dragão que levanta todo mundo. Certo. Ah, vocês vão voando. É, mais rápido. Tem dragão. Ok. Nós temos um drag aqui. E aí chegam até sobre aquela cabeça imensa, o crânio imenso, aquele esqueletão gigantesco. Quero ver se tem alguma escaminha desse dragão grandão. Não. Só tá o crânio lá. Tem uma escaminha caída ali. Não seria uma escaminha. Um escamão. Seria uma escamona. É uma escamona maior do que Valkyria. Não, a escaminha da cabeça é menor. É o papinho, né? É. Tem 7 dragões mortos aqui também, né? 7 dragões? Contei 8 aqui. É, então tem uns desenhos de... Tem uns... São 8? Conforme vocês vão passando... Centenas. E aí o Celerine vai reduzindo a altitude pra se aproximar do crânio gigantesco, vocês vão vislumbrando aquela quantidade imensa de esqueletos e dragões que jazem nesse imenso cemitério. Ah, tem um monte. Não tem centenas, tem milhares. Tem até montanhas de esqueletos. Talvez milhões. Nossa, aí já é demais. Um dragão pra caralho aí. Era pra ter pra mais, caralho. Mas estão roubando. Não à toa o local é chamado de Cemitério dos Dragões. Mas tem um tiozinho aqui que é maior que os outros, hein? Esse aqui, né? É. Tem alguns que se destacam. Vocês conseguem ver a distância. Eles são muito, muito maiores do que os demais. Tô comparando o seu com tem escama. Eu quero. Só tem esqueletos. Escama é pele, não consegue enxergar a escama, vocês estão lá do alto. Só a Toph talvez conseguisse enxergar as escamas se ela quisesse. Ah, enxerga bem, tá? Não. É só não. Eu enxergo muito bem, tá? Enxergo sim, mas eu vou enxergar. Uma distância assim. Sim. Você nem tá voando. Aí, 19. Não tem escama. 20, 44. Não tem escama. Você tá procurando escamas mesmo? Não, mas só pra falar que eu enxergo. Aqui eles estão assim, ó. Então, não tem escama. Não, a única coisa que eu tô vendo é o ambiente em si e o céu, que eu tô maravilhado, eu nunca tinha visto. Certo, ok. Nem o céu em Arthur, tudo bem. Celerine, você pousa. Não. Diante da entrada, então? Diante da entrada da boquinha. Ok, só da boquinha. Pousa diante daquela boca gigantesca que é aberta, é 3 vezes maior do que a estátua de Valkyria. Tipo, em pé. Porra. Tipo a abertura do Caverna do Dragão, né? Tem um dragão, cara. É. Só que bem maior. E de lá de dentro vê uma luz muito forte, muito brilhante. Lá dentro, vocês enxergam, diante dessa fonte de luz, quase que onipresente ali, vocês veem um imenso, um gigantesco, um colossal dragão de 5 cabeças multicoloridas. Diante dele, um outro dragão menor, feito só de ossos. Esse já não tava no script, mas acho que eu sei quem é. Acho que o que vocês fazem? Será que trouxeram o sorvete pra cá? Sério? É aqui mesmo? Que a gente tem que vir? É. Mas olha o tamanho daquilo. Do que? Da estátua ou do dragão? Do dragão que tava olhando pra gente. É a nossa mãe. Nossa, a nossa não, não, é a sua. A nossa não tem cinco cabeças, não. Ele nasceu com espinho, foi. Eu vou tirando vocês assim. Eu vou me destransformar. Ok. Ah, aguarde um instante. E eu vou entrar sozinho. Ok, vocês ficam do lado falando então. Okay. Eu vou entrar. Você vai entrando destransformado. Uhum. O outro. O dragão, ele tá conversando com o Tiamat. Quando você chega, ele para e olha pra você. Olá. Sou Senelim Correventes, ou Tezekar, os íntimos. É íntimo? É, agora é, né? Desejo falar com o Tiamat. Eu cheguei primeiro. Quem é você? Meu nome não lhe diz respeito. Que isso? Então está bem. Quando terminar, estarei lá fora. Elite. Sim. Hã? Elite. Você vê ele conversando com o Tiamat, você vai lá fora? Eu vou. Ok. Qual que é a distância que eles estão? Tipo, eu tô no lugar onde o pessoal que falou pra nós esperar. Qual uns 500 metros. Nossa! Longe pra poder. É grande o negócio. É, é só a linguinha. Né? É só pra ter a dimensão da cabeça. Não chegou nem na nada. A cabeça tem 1,5 km de abertura. Uau! Só é isso mesmo? Sim. 100 metros, cada quadradinho. Toma uma escavadinha. Ah, a gente como? Foi pro grande. Vou recolher um pouquinho. Ah, não foi pro grande esse ano? Não, não foi. Eu não lembrava. Compara a diferença do tamanho do crânio. Se eu sou dracônico. O crânio é o tamanho do crânio. É, okay, é metade do crânio ser um crânio. Não consegue raspar. Não, só tirar as asas tá bom. A impressão que você tem é que se você continuar raspando ali, vai atirar o corte da sua espada. O que você tá fazendo? Tá tentando tirar o bagulho do crânio. Eu tirar a lasca, tô tirando o... Quero ver se eu consigo. Você consegue moldar isso aqui? Ela quer roubar o crânio. Moldar o crânio. Você não tá consegue parar com essa mania. Qualquer lugar que você vai, você tem que ter alguma, você quer aqui pegar alguma coisa. Tem um monte de outros no cemitério. Eu sei, mas qual desse? Mas o Muri tem razão, você não deveria tentar ficar roubando essas coisas. A gente já tá aqui já esperando. É um lugar morto. Sim, ele para do bosta que é maior confuso dos mortos. Que isso, Del? Senhor Borracha. Caralho. Eu sou uma boa fêmea. Não, eu não sei mudar osso. Sei lá, você tava estudando o Keep. Que bom. É. Mas o Keep não é osso, o Keep é... Exato, é silício, é coisa diferente. Né? Ela foi se banhar. Tô brilhante. Tá, Dracolite. Você tirar alguma coisa presente pra Tiamat. Apontou pra fonte. Aponta pra fonte. Ele entra naquela cascata de luz prateada. E sai de lá de dentro, brilhando. Eu quero ver que ele tem. Os ossos, eles emitem um brilho dourado. Curioso. O Dracolite, ele faz uma reverência e vem saindo de lá de dentro, vindo em direção a vocês. Sai dias, hein? Dá essa ideia aí, gente. Ah. Lich geralmente não é muito legal. Posso entender. Temos experiências próprias com uma. Bom, foi um prazer conhecer, irmão. Posso devorar essas pragas aqui? Não. Ou você vai comê-las depois? Elas estão comigo. Com você? Sim. Você porta pragas? Porto. Deveria se esterilizar. Mas que blasfemo. Existem problemas maiores. E o quê? Blasfemo. Ele tá falando dracônico? A praga, além de tudo, é desrespeitosa. É, eu amo pra ela. Sem lembrar do aviso. Mas era pra não falar com ela. Falou com o cara, né? É, você tá, há problemas maiores na casa do que dela. Pragas. É, mas não é ela que tá falando. Eu sei, não. Mas, né? Imagino que você deva ter assuntos importantes. Pode ser que sim. Mas você bem sabe que nós devemos zelar por este lugar. E não podemos permitir a entrada de pragas aqui. É, essa é uma ocasião super especial e que diz respeito ao futuro da nossa espécie. Não sei da sua, porque você já habita outro reino. mas dos vivos ainda assim. De que forma? Ah, nossa, mano. Por que eu gosto lá dentro? Porque eu não tenho nada. Esse daqui não tem questão. O plano de Ayrton, o plano dos mortais, está sob ameaça. Justo agora, quando começamos a nos reunir. Não há por que nos preocuparmos. Que Ayrton queime. Os dragões sobreviverão. O problema não é isso. O problema é quem queimará Ayrton. Está, inclusive, acima do nosso antigo pai. Que pai? Que pai? Ninguém lembra! Eu aponto pra estátua. Pro crânio, eu aponto pro teto. Nada supera o poder dos dragões. Estou... Vamos queimar essas pragas logo. Essas não. Existem outras. Se eu quiser, eu posso te contar sobre elas. Mas não agora! Não quero saber. Você enrolou pra caralho com o Todo mundo falou com o Camus. Apenas livre-se das pragas. Me encararei eu mesmo. Não roubou, o Camus deixou. Eu tenho meu tempo. Agora estou com pressa. Prazer de novo. E eu vou entrar. Entrou? Ok. Podeu? Deixou você entrar. Ficou parado olhando. Eu não, fiz assim. É um prazer. Agora tem coisa pra resolver. Entrei e já chamei ela. Se ele já entrou. Entrei junto, ele fez assim, tô puxando o hotel. Vou apontar no PSOE. Ok. Bizu, já ficou aí fora? Se podia não, pegar o hotel e soprar, né? É que eu tô quieto, mas... Cadê o sal? Eu ponho ele em cima do tapetinho. Podia soprar ele, fazer um balãozinho. Entra todo mundo? Sim. O dragão também entra. Mas que curioso! Sagarin, você não tá pedindo privacidade pra esse cara, não? Ah, nós teremos nosso momento. Nossa senhora. Ele vai junto com vocês, fica parado atrás de vocês. O guardião me saúda. Quem são vocês? Nossa, eu achei que era voz de mulher. Só porque aí é um dragão. Ah, sei lá, eu achei que era mulher. Sou sem... Eu sou o Tiamat. O que vocês sabem do Vingador? Eu sou o tio. Perdi uma asa. Eu sei que ele tem asa ainda. Ah, eu sei que ele tinha um carro. Um Renault ainda. Quem são vocês que acompanham Celerim Corre Ventos? São alguns amigos meus que precisam de cuidados especiais para continuarmos o legado da nossa espécie. Que oferenda vocês trazem? O presente? Eu falo quando você... Oferenda? Tia Marte, não vai me dizer que permitirá que essas pragas recebam a bênção. Agora é uma boa hora, Severinho. Todos que trouxerem oferendas aqui poderão se banhar na luz. Pô, é muito bom. Mas não é justo, é uma blasfêmia. Eu não permitirei. Então parece que há um obstáculo entre nós. Olha pra Tiamat assim, ele manda aqui? Não. Obrigado. Aqui está a senhora Tiamat, o papel. O Dracolite joga fora seu papel. Não é um papel, é porque eu tô dando... É um item. Ele bate assim, fica entre vocês e a cascata de luz e fala: vocês não passarão. Ai, meu Deus. Você quer... Guardião, eles não são dignos. E eu sou, e eles estão sob a minha tutela. Ou você quer que eu vá atrás da sua finactéria? Na sua cara, hein? Está me ameaçando? Não, só estou querendo realizar os meus desejos. Eles não são dignos de estar aqui. E você sabe. Sim. Então? Então eu os convidei. Vamos destruí-los. Como eu disse, há outras coisas lá fora que você deveria se preocupar antes do que vem até o cemitério dos dragões. O respeito a esse lugar é imperativo. Pragas não devem permanecer aqui. Ninguém irá permanecer. Iremos fazer nossos pedidos e iremos embora. Essas pragas já ficaram tempo demais e não poderão se banhar. Então, está demorando mais porque você está tentando nos atrapalhar. E muito. Vocês tentarão usar a cascata. Nós vamos usar, nós vamos nos banhar, pelo que eu entendi. Assim como você fez. Você é muito abusada. Todos vocês. É o que dizem. Guardião, o que tem a dizer sobre isto? Cala a boca, pai, a gente já sabe. Todos que trazem oferendas. Ele vai repetir. É uma mensagem holográfica. Poderão banhar-se. Chamar de anotar já faz séculos. Pense. Mesmo sendo indignos. Gente, alguém tá servindo? Quem é você para julgar se são dignos ou não? Pense mais a fundo. Porque eles não chegariam aqui sem a minha ajuda. Então permita que eu julgue se eles são dignos ou não. Depois do banho. Se forem dignos, eu aceitarei a presença deles aqui. Que assim seja. Sério, guardião? Qualquer um pode. Aí vem um babaca que fala que não pode e é assim. Ele tem o direito de questionar. Mas não tem o direito de falar mais que você. Você disse que qualquer um que der um presente é digno. Por que é ele pra dizer o contrário? Ele só porque ele é elite? Vai servir só é digno. Você trouxe um presente também, pelo que eu entendi. Jeff. Não. Por quê? Jeff. Não são dragões. Ataque de oportunidade. Tô com a cabeça dele com a mão de braço esquerda. O cara tá surpreso. Ah, tá surpreso o rabo de vocês. Claro que tá surpreso. Como ele tá fora? Ele tá aí. Vai, vem seus cuzão. Ele não tá esperando o cara se atacar. Claro que tá. Ele tá querendo atacar vocês primeiro. Ainda não, mais a praga. Ele sabe que o dragão ali, que é o líder, mas ele tá desprezando a gente. Se ele tá desprezando a gente, ele tá esperando o ataque da gente. E ainda o cara com a mão boba. O cara com a mão boba, uma geleia no chão, a outra sem pé. Tá, vai. E segue. E aí? Respeita. Vou pegar a tabela de falha crítica aqui. Por quê? Porque vai dar 3 pontos. Critou duas vezes. É. Não é 18, 19, 20? 18, 19, 20, só que aí não é o maior. Não é o mais fortão duas vezes. Mas não seja por isso, eu vou usar Luck e vou adicionar um D20. Eu tenho. Vai tentar puxar o 20? Vou. Adicionar um D20. Você pode adicionar um D6 se você quiser. Agora eu vou rerolar o teste. Ele quer. Ele quer puxar o 20 pra ver se corta a cabeça do cara logo. Não cortou a cabeça. Mas deu um dano gostosinho. Então joga esse dano gostosinho, vamos ver. Quantos ataques posso dar com a mão? Dois. Tem esse Tiamat, o meu e o do, da geleia. Você foi? Não. Eu tô vendo só 20. Calma, você ainda vai ter que resolver aqui. Não tem problema, só tô já passando pra ela. Foram dois críticos de 4 ataques. Você deu o item do Theo? Dei, já paguei do Theo. Presta, vamos lá. Você pegou do próprio Theo? Não, peguei meu. Ah, pegou o seu? Peguei meu. Ok. Tem certeza que são esses itens aqui? Tem quase itens. Imagino que sejam itens bons, não seriam itens porcarias. Você vai usar tá. Depois. Eu quero saber o que aconteceu com o cara com o dragão negro. Porque eu dei um item bufado pra ele. Não sei, se não tiver aí, tem o teto. O que será que foi o bônus extra dele? Mas cada um tem que dar essa parte. Então, eu passo pra vocês e dá pra ele. Você quer? Vai, Grel. Eu tenho. Não sei se a gente vai rolar iniciativa ou não. Eu tenho um bagulho. Pô, louco, não vai dar tudo isso de dano, não. 17. O bom dele é o bônus. O bônus dele que é mais. Você acha que vai dar 402, tá? Se for mais, só vai ter 130 mágico só. Se não tiver, eu tenho aqui. Deu. Deu uns 300 de dano. Deu bem. O Ariel bate bastante. É, então. Isso com um só. Mas não foi com a mão de geleia. Não foi com a mão de geleia. 193. Tá vivo ainda. Isso foi só com a minha mão esquerda, hein? Estou rindo. Posso revidar, então? A praga desse dragão é mais forte que você. Agora a gente vai rolar a iniciativa. Agora a gente vai rolar a iniciativa, porque isso foi rodado de surpresa. Você é muito permissivo. Ele falou assim, pode? A não ser que ele tenha alerta. Você tem alerta. Então joga iniciativa. Aí, cara, babá. Ok, deu 9. É? Peraí que você fosse. Deu 9. Acabou o combate e derrotaram o dragão. 30, é. Não. Acabou o combate e derrotaram o dragão. Já foi metade da cadeira e nem sério? Começou. Sério. Não, louco, amor. Acabou o combate e derrotaram aumenta o dragão. Aumenta esse lit aí. Acabou o combate e derrotaram o dragão. Ué, mas o que eu ia fazer? Não ia fazer nada? Era de iniciativa, mas ele tirou iniciativa, mas eu tirei 9 de iniciativa, o dragão vai perder o combate. Quem atacar primeiro, o dragão perdeu o combate, ele... Ah, eu só, se eu atacar, ele não morre mais nem fudendo. Se eu atacar, eu dou quase o mesmo dano. Eu tenho menos 3 de força, eu tenho um pé, verdade. Mas, 60 mas você não ataca usando força? Exatamente. Você ataca usando nem destreza. Destreza, sim. Ah, do jeito que eu tô aqui com... Meio difícil. É verdade, ele cada chute é uma voadora. É por isso que você tem a cabeça. Mas eu não ia tirar 200. Mas eu não ia tirar nunca 200 de dano. Né? É, eu poderia cortar a cabeça. Eu acho que só o Celerinho e o talvez os dois iriam cortar a cabeça dele. É, se gritar, se os dois gritassem, eles podem chegar. Se eu dar 50 em um ataque? Eu consigo de boa. Eu cortaria a cabeça dele. Um ataque eu não dou 50, mano. Nossa. Bom, ok. Eu tenho como cortar a cabeça do cara. Vamos resolver as coisas de forma narrativa, então. O dragão, ele não cede ao ataque do Briel. Ele continua se pondo imponente. E vai pra atacar vocês. Vocês o atacam primeiro. Tá? Montes de pedaços de ossos voam, enfraquecendo bastante o dragão. Tá? Até que ele se ergue, ainda majestoso. E ele grita pra vocês. Parem! Com aquela voz gutural. Nunca peça um julgamento por combate se você sabe que não pode vencer. Faz sentido. Já começa a anotar a primeira regra que eu vou criar. Ok. Tira um match louco. E ele vira e fala pra você: nenhum resultado é conhecido até que o jogo seja jogado. O senhor está bem? Essa é por isso que eu os trouxe aqui. Seus acompanhantes se provaram dignos. Não tenho mais objeção à presença deles aqui. Muito obrigado pela sua presença. Posso? Não somente isso. Seus nomes serão contados por mim, aonde quer que eu vá. Conte só o meu. Senão os outros dragões também vão pensar nisso e pode gerar um efeito bola de neve. E eu nada, muito não prazer. Quero conflitos agora. Ele. Qualquer outro dragão que encontrarem aqui terá a mesma reação que eu tive. É por isso que eu não quero que você fique espalhando essa notícia. Mas eles não terão a mesma reação se souberem que eles são dignos. Concordo com você, meu nome é Grael de Leal. Diga que eu sou digno e quem me acompanha também é digno. Se ele não você não quer ver a glória mesmo, né? Eu não quero que os dragões tentem fazer alguma coisa toda vez. Você não, mas isso eu já não posso responder pra mim. Ok, se ele me pedir pra falar seu nome, os dois deram o nome deles. Alguém tem alguma outra ação? Vocês vão querer dar o nome? Eu com certeza eu tava aqui. Clérigo morde, calma. Ele vai se afastando, encarando cada um de vocês, até que ele chega meio quilômetro lá atrás, bate as asas dele, esqueléticas, vai voando pra trás, sai do campo de visão de vocês e aí desaparece. Aí, reverência pra Tiamat, desculpa por isso. O que tem para ofertar? Agora varinha sim. Mágica, serve? Eu não sei, tô perguntando. Ofereço uma varinha mágica. Parece um braço. Caralho. Olha o pirulito, tio. Cadê? Que varinha mágica? Daí o bagulhinho pra curar ferimentos. Ele não tem o negocinho. Não tem o. A varinha de curar ferimentos? É, importante. Mas que miguezinho. Aquele cara lá tá precisando agora disso. Ué, que aquele cara tá precisando. Não funciona mas, aquele você cara. Pode se banhar, mas aí no caso, deixa ele na piscina das crianças. Tem mais rasinho. Bem, aqui está o meu e o da geleinha. Ok, já peguei aqui. Eu preciso consertar uma coisa, não é para mim. Eu não tenho muito. Eu não tô com muito item. Não é pra você? Como não é pra você? Não sou eu que irei me banhar. Aí eu pego. É isso. Eu pego só a varetinha. Que varetinha? O machado que despedaçou. Ah, ok. É só isso que vou pôr. Ok. Até porque eu não sei se eu poderia entrar outra vez. Muito bem. Dá mais item aí. Dá coisinha, eu gosto da coisinha. Eu vou dar a pedra ametista de Urantia. Eu não tenho muito item na real, então vai ser legal. Ametista de Urantia. Ela dá proteção espiritual. Mas espiritualidade. Você comeu isso. A fruta de lá? Você comeu. Mas era uma pedrinha que a gente tinha. Mas você comeu. Era uma pedra que você comeu. É mesmo? Você toma aqui, né? Vocês agora são todos come pedras. Ó, dou dois cajados pra ele. Please, não se preocupe. Eu faço questão. Tá. Oh. Entendeu? Da noizinha? Hã? Deu da noizinha? Não, os dois de terra. Morri? Não sei nem meus itens. Então você tem alguma coisa muito errada, porque todo mundo sabe os próprios itens. E assim, ele sabe os seus próprios itens. Sabe os seus próprios itens. Exato. Ela sabe de todo mundo, porque ela... Dá uma chave. Tô brincando. Era só a chance, você poderia ter pegado outro machado lá. É. É verdade. Mas eu não fui olhar o. Cadê a sua ficha? Você tem algum. Não, não rasga não, amor. Eu pergunto não rasga. Não, não rasga não. Por que não? Ah, eu não gosto de rasga. Eu tenho muita raiva disso. Vai pro cemitério. Vai pro cemitério. É, põe no cemitério, só não rasga não. Já era. Não, vai que a gente consegue outros itens iguais a esses. É só imprimir de novo. Sim. Não, não rasga não. Por que não rasga não? Caramba, que apego com um pedaço de papel? Um pedaço de papel é um item. Eu acho... Deixa eu ver as fichinhas aqui rapidinho. Não. Eu dei o cajado do encantamento? Acho que eu dei, não dei. Não, só quero ver se eu dei. Eu já dei. Tudo que eu tenho... Impossível. Como o Warren tá usando? Não, deu pra mim. Ele tem uma mochila cheia de coisas. Exato. Mas mágicas eu já não sei se são. Sim. Ele tá sumando das armas aqui, ó. Agora eu não. Mas por que você tá olhando os mitos e diz que estão aqui são meus? Porque tudo isso é seu, você usa o mando das armas? Eu uso. Quando você usa o mando das armas? Não, a que a gente pegou não podia usar aí. Não tinha quarto dimensional. Então no momento não tá rolando. É porque ficou com você e com o Theo, acho, uma parte dos itens. Ah, o Theo tem a espada. O Theo tá com o Murin tem a armadurinha lá do... É, ele tá usando uma manoplinha, manoplinha. Ah, tem item. Tem, todo mundo tem item. Não, item ele tem, mas... Vocês têm mais item que o livro, que os livro do mestre. Então, mas todos os itens que o Murray tem, ele tá usando. Ah, não tem nenhum sobrando. É, exato. O meu comentário nesse nível. Eu tinha varinhas. O meu agora tá em... Tem um choque, não tô usando. Ai, Jesus. Quando você que... deu dois itens, você se deu duas. Não, eu dei um pra você, eu acho que eu tenho mais uma varinha. Sabe, porque as coisas que eu não uso, eu não fico comigo. Só um momento. Vamos ver se eu tenho algo. O que isso faz? Mas eu não lembro onde eu anotei. Isso é questão. Você verá! É, mais ou menos, né? Sandy, o que isso faz? Cura. E regeneração. Basicamente. Cura? Aí eu tenho aqui. Vai virar piscina pública ou vai um de cada vez? Como vai ser? Piscina pública. Eu tenho. Piscina pública. Considere isso pelo meu amigo. Ok, meu eu tenho um apelido e vou colocar no cemitério. Dou uma varinha pra ela também. A de força do touro. Vou apagar aqui que a gente não tem mais isso então. Você não, tinha o meu que anotado? Eu tenho todas as itens que a gente pegou. Por isso que eu fui olhar as suas coisas. Você que sabe. É, não, é porque fica aqui, ó. Eu preciso da borracha então. Ok, a de força do touro tá valendo, vai. É melhor que aquela bosta de furacão de mim. Bosta pra você, porque pra mim quando eu preciso é muito bom. Mas é, a hora que a gente chegou no reino também não temos mais, né? O simbionte ele saiu sozinho ou foi com a até com quintal. Griel. Saiu sozinho. Saiu sozinho. Ô, tá ouvindo? Sai, você tá entendendo tudo? Sim. Eu preciso pular naquilo lá sozinho. Você já sabe o que faz. Sim. Então, deixa eu pular lá sozinho, eu preciso me curar. Não. Lefeu não deu presente. Lefeu não deu presente. Eu tô tentando, você tá vendo? Tô tentando tirar. Ok, consegue tirar. E a aranha? Aranha? Que aranha? É, aranha no peito. Ah, você falou... Aranha no peito, tá vendo? Você falou que não tava? Na hora que eu falei, tá os dois, você falou assim, ó, só o olhinho. É, o outro tá... Na rede. Network. O outro tá na rede. Mas ele tá aí, você tem ainda aí com você. Mas... Fica no peito, né, o negócio. É que ele tá mais alternativo. Tá alternativo. Ah, então mais fácil, só... Só tirar. Alternativo, eu tiro. Ok. Como eu posso deixar isso? Ah! Se ele achei, ele me deu um negocinho. Em qualquer lugar que ele... Iruíro. Ela me deu um negocinho. Pronto, curou ele. Ah, nem também é um lugar de cura. Não. Não tão bom quanto esse, não. É, você pode segurar bem, por favor, enquanto eu vou lá? Mas dá um... Vou até a borda do negócio. Me diz. Me dispo. Eu dispo? É, você tá certo. Se dispo. Não, tá certa a conjugação. A conjugação tá correta. Do ponto de vista moral e ético, eu já não sei. Eu tampo o olho dos meninos. Não é pra olhar, hein? Okay. Faço escuridão na top. Em pé só. E vou. Sério? É pros meninos não olharem, ela ficou pelada! Ok, beleza. Então, e o que é? Você tá vendo a top da piscina da escuridão? Eu vejo. É exclusiva okay. dela. E o que é? Cachoeira, piscina? Cachoeira. Cachoeira? E tá, tem uma piscina também. Eu vou até embaixo da cachoeira e tento inverter o fluxo dela. Isso aí você tá agora. Ok, você perde seus bônus. E seus poderes mágicos? Não, eu entro embaixo da cachoeira e deixo cair no meu ombro e fico. Ok. Meditando. A Toph, ela entra embaixo da cascata, desaparece da visão de vocês. Toph, você recupera todos os seus pontos de vida. Elimina qualquer nível de exaustão que você tinha. Vários. E umas coisinhas a mais. Você sai eu elimino. Não, ainda não. Primeiro eu quero tentar entender como funciona o fluxo de energia ali dentro. Pega um cantinho. É, eu trabalho com energia. Quer criar sua própria cachoeira? Não. Joga os prostitutos. Joga os prostitutos. Eu quero tentar entender o que, que faz essa cachoeira. Dá pra fazer ali? Vou tentar um arcano ali? É o cajado do Charme. Tá, vocês podem tentar jogar arcano. Tá, não. Ele ia dificuldade, caralho. Se tava com a... 45. Ah, então não vou passar. Nem se eu tirar 20. Não. É 39 total, meu. Tá pesado. Então não vai rolar. Esse Rhapsody tocando aqui. É, estamos no cemitério dos dragões. Faz sentido. Power metal. Se tocasse death metal, ia ficar mais louco. É uma coisa estranha. Quanto que é? Arcana, dificuldade 45. Não, se você quiser entender, 45. Ninguém acho que passa. Ninguém passa. O meu máximo, se for vocação ou transmutação, é 44. Eu conseguiria isso se fosse no percepção. Conseguiria, se eu tivesse 20. Mas no, na arcana, não. Não, arcana. É, o meu máximo de arcana é 38, tá bom? É. Nem se eu tirar 40. Eu acho que o maior é o meu arcano, ainda se for dois específicos. A única coisa que eu tô tentando entender é se, se tem a ver com o que. Tipo, é energia, cura, revitalização, sabe? Eu tento só... Sim. Tem a ver com isso e muito mais. É, tudo bem. Eu arrasto o princípio... E se ele, você quase fica cega de olhar pra aquele negócio. Porque todas as auras de energia existentes, e algumas até que você nunca sabia que existiam, muito bom saber emanam isso, daquele lugar. Essas a mais. Emanam daquele lugar. Te ofusca, você fica quase cega. É, eu fecho o olho. Ok. Não tem como desativar isso? Acho que não, sei lá. Nunca tentei. Você viu? Você percebeu, mas eu não fui cuzão. Ok, muito bem. Não fui cuzão, não usei meta. Muito não, bom. Nada. Sai. Ok. Um pé só? Não. Não, dois. Então, dois pés, 10 dedos nas mãos. Eita. Você tem... Agora é o problema. Você tem 40 dedos. Enxergando ou não enxergando? Tô com a minha força de volta. Eu tô tirando força nenhuma. Sim. Nossa. É verdade, ela enxerga agora? Tá escuro. É aí que eu me pergunto, você enxerga ou não? Não. Ela própria se cega. E vocês também não estão. Assim, vocês não estão enxergando a Toph. Só que vocês veem é uma bola de escuridão. Hora que inclusive ela... você, Siri. Coisas ruins ficam ruins. Estraga. Você não consegue mais enxergar através da bolha de escuridão. Toph, a hora que você estiver pronto aí você fala. Eu tô, mas. Ah, desculpa, vou tirar a escuridão. Pronto, com roupa. É, com roupa. Eu tô procurando as minhas roupas. Ah, tá aqui. Ok, a hora que você tiver vestido, você fala que eu tiro. Tá, coloco minhas roupas. Coloco o bagulho no peito. Ok. Boto o livro. Quando vocês olham, a Toph tá com uma aranha no olho. E o olho no peito. Eu sou tão Stark. Ok, isso é muito estranho. Nossa. Posso jogar o teu lá? Joga. É arremesso de... Não, não joga. Ele é fundo. Eu vou junto com ele, então. É. Tô levando o leva ele agarrado. Ok. Dissipou a escuridão e vocês enxergam o Toph. Tá nossa. Bem agora? Olha, cresceu o pé! Não só o pé, mas eu estou também. Totalmente cresceu recuperado. O peito? Não, o peito que isso, Grinhão? Achei que você não jogava com esse time. É que é cura, não é? Magia de druida. Cara, isso é magnífico. Eu preciso aprender como é que esse fluxo de energia funciona. Melhor não. Sim, melhor sim. Eu entrei com o Theo lá também. Ok, entrou com o Theo. Também curou tudo. Show de bola. Pega a ficha dela. Pedaços que estavam faltando estão regenerados. E o ponto máximo de vida a gente retorna? Sim. Oh, isso é bom. É só por causa disso que a gente veio aqui. Exato. É isso que eu tava pedindo. Só que não. Dá um post, ok? Não, que o grupo, que a intenção era só isso. A gente foi pra ser roubado. Era isso. Pra ser roubadozinho aí. Ok, todo mundo entra então? E eu ponho o cabo do machado. A Siri e a Lisbeth entram, começam a andar as duas. Aí uma cata água, cospe na água da boca da outra. A outra vai e cospe de volta. Nossa, isso aqui nojo. Aí aparece o Mega Águia. Ok. Manda Marcial da cidade. Só que então, assim, ó. Vocês não estão se banhando em água. Vocês estão se banhando em energia pura. Energia pura? Energia pura, não é água aquilo ali. Ah, não. Você pega assim, não é água? Não. Ah, então ótimo. É energia pura. É radiação, exato. Então, por que você tirou a roupa? O problema é não usar metajolo. Porque ela já sabia. O Di já sabia. É. E também porque é normal, né? Você vai entrar até uma cachoeira. O que você faz? Mas você é energia, não é água. Energia mas pura. Parece água. Só você descobre que não é quando você toca. Eu queria regenerar meu corpo. Eu tenho uma imagem disso. E também é óbvio, né? Você vê uma água, você não é tipo roupa embaixo d'água. Deixa eu ver se eu acho um filme que eu vou mostrar pra vocês como é que é. Então. Olha, eu vou falar pra você que é muito raro eu tirar roupa pra todo entrar. Todo mundo vai se banhar. Gui, você enfia seu machado lá dentro, regenera ele. Agora eu preciso da sua ajuda pra me ajudar a lembrar dos bônus todos. Mais 5 em tudo. Ou mais 5 em tudo. Mais 5 em CA. Mais 5 em. Você regenerou o machado? Dificuldade de ser throw. Mais 5. Ouçam. Eterno isso? Ouçam. A classe de armadura de vocês ganha um bônus de mais 5 de armadura natural. Natural. Seus couros ficam mais rígidos. Legal. Mais 5 de CA. A dificuldade para resistir as magias de vocês, que antes era 8, mais modificador de habilidade. Lápis também. Mais o. Proficiência. Proficiência agora é 13, mais modificador de habilidade, mais a proficiência. Ou seja, mais dificuldade para resistir aos poderes de vocês subiu 5 pontos. Mais 5, mais 5. Vocês entraram sem nada. Então acho que é só isso. Não, tá, mas Jeff, mas... só eu entrei sem nada. Exato, eu não falei que ia tirar a roupa. Na hora que ele tirou a roupa. É, eu não pretendo que ia tirar a roupa, já que eu vi que é energia. É, ninguém tirou. Eu falei assim, eu toco energia. Tira a roupa com o mão só, pelo jeito eles melhoram. Não, é porque eu falei. Já que ele põe o machado e regenera, se você pôr os seus itens, eles melhoram. Sim, é por isso que eu perguntei se vocês tentaram penado ou não. Porque os itens também ganham um monte de se você quiser, pode entrar de novo, não é água. É save throw, o que que é? Eu percebi que não é água. Mas então, ela não tem. É save throw e CA? Eu tenho armas. Tem armas, tem como. Pra resistir só a nada. Só a nada. Meu save throw. Você vai ter que ganhar armas. Tá, e o meu CA também sobe mais 5. Seu CA sobe mais 5. Tá. E o. Os itens vão pra mais 5, é isso? Mas tipo, não vai, tipo, não é soma 5. É mais 10. O bônus fica mais 5. Então eu vou subir mais 2 aqui. Isso. Dificuldade pra resistir as magias. 13, mais modificador de habilidade, mais bônus de proficiência. Tá. Então agora 20, não é mais 8. 20 mais seu atributo, por enquanto. 20 mais 5. Já que tá com meu braço 7, mais 5 agora. Peraí, a gente não ganha mais 5? Sobe pra 5 sua CA natural? É. Não. Não, entendi. Ganha 5. Ganha 5 pontos de bônus de armadura natural. Ah, tá. É, o normal é 10 mais não sei o que. Agora é 15 mais não sei o que, mais não sei o que, mais não sei o que. 10 mais 13 vira 15 mais 13. Isso. Exato. Ou mais 3 armadura. Mais 3 com o meu carro. Então, no meu caso, eu não ganhei nada. Ganha, você usa o bagulho do longe. Tá, mas eu vou pra de 22, eu ganho mais 5. É? Eu vou pra 27. Isso. Isto. Caraca, mano, meu CA tá muito alto agora. A sua ataque também é armadura, não é só o save and throw. A sua armadura era quanto? 26. Já era? Caraca, não, mano, a armadura, só a armadura. Eu vou pra 32. O equipamento era quanto? Não lembro, mas eu lembro. Caraca, que o meu total surda, tá 26. 26. A armadura dela era 18 mais 2, né? Eu acho que é. 18, 18 é a minha. É normal. Ela tava usando mais 3, uma de uma full plate mais 3. Era mais 3 ou mais 2? Mais 3 foi a que eu peguei. Então, lá mais 5. Mais 5. Porque ela já tem, então você ganha só 2. Bom, eu não mexi nas habilidades, correto? 2. Correto. Então eu vou pra 28 de classe normal. Tem só o outro bônus que vai mexer agora. Eu tô com 33 de CA. Bom, tá. Eu tô com 27. 27 é mais quanto, pessoal? CA. Todas as armas mágicas que vocês tinham com vocês. Mais 8. Se tornaram armas mágicas mais 5. O bônus dela sobe pra mais 5. O bônus da arma vai ser mais 5. Eu tenho mais. Tá? Todo mundo praticamente vai subir mais 2. E o meu anel das 9 vidas aumenta de novo? Aumenta 9 vidas. Então, seu anel das 9 vidas tem 9 vidas agora pra você. Recuperou tudo. Todos os itens que tem cargas relacionadas a eles. Então, com a carga completa. Inclusive o colar que a Raven fez pra você. Tá todo salvo, marfim hein? De novo. Nossa! Salvo, hein? Todo marfim de novo. Mas o mais roubado tinha o item que tinha, tava na metade e voltou o colar. Calma. Todos os dados que vocês rolam. Ah, tinha isso também. Subiram uma categoria. Todo dano que você der, sobe uma categoria. Dado de vida. Qual dado de vida vocês jogam? 8. O meu não subiu. Vai pra D10 agora seus dados de vida. Seus tão... pontos de vida vão aumentar. Eu rolo o meu 12. Não subiu. O meu não subiu. D20. Não, não, é no caso... Da vida, é, não? 2D10. Só subiu, só subiu 2D10. E volta... Não, da vida sobe também. Sobe também? Eu já subo 2 por nível, teoricamente. Deu 8 pra D10, 2. Não, 1 por nível. 1 por nível. Porque a média do dado sobe em 1. É. A menos que você vá do D12 pro 2D8. Mas a gente não tá mais rolando o dado pra subir vida, né? O meu foi o seu, D12? Vai de ataque. 2D8, né? 2D8. Então vai virar 2D8 seu dado agora. A média... E seria um D16. Eu ganhei 24, 23 vidas, então? Um, D, 24, um D14, 2D7. Qual é a média de 2D8? É 9? 2D8? O D8 é 5 e 4, né? É 4,5, 4,5, 9. Então você ganha 2 de aqui, vida por nível. É o único caso eu que ganha mais 2 de vida por nível. É. Então eu ganharia 9 de vida... Por quê? Porque eu ganharia 7. Não, calma aí, você vai ganhar 40 de vida. E a melhor não mexer na vida do nível acima do 20, né? Senão vai ficar uma confusão pra calcular de novo. Não tem que tentar com o nível máximo, acho que sim. Não, mas é porque vai ter que começar a fazer tudo a sequência de novo. Continua essa sequência, chegou no 30, soma o que precisa faltar pra ganhar. É, exatamente. Essa é a melhor ideia. É. Melhor ideia. Você vai ganhar 40 de vida. É o que eu preciso fazer. Melhor ideia. Continua subindo de nível 40, normal, quando chegar no nível 30, maximiza. É, mais 40. Tá. Peraí, a minha arma tem dois dados. Os itens mudando. Que como é o os itens mudando. O perfurante é um D8 e o elétrico é um D6. Todo dado de dano que você subir, sobe uma categoria. Se tivesse 8, ia subir os 8. Depende dos itens, né? Sessões sempre são sessões. É D4, D6, D8, D10, D12, 2D8, 2D10, 2D12, 1D20. Sobe os dados das armas também ou não? Sobe. Todos os dados de dano rolado por vocês, sobe uma categoria. Só dano. É por isso que meus mísseis mágicos estão doídos, agora vocês sabem por quê. Exato. Fala uma coisa, Bola de fogo, 8D6? Não, 8D8 agora. Se eu banhar o cajado do tempo, vai ser em vez de um D4, vai ser um D6? Então eu rolo D12. Tá querendo demais, né? Não, só uma pergunta. Tá querendo demais, né? D12 sobe pra 2D8. Meus punhos por serem mágicos. Porra, vou rolar dado. Você aplica a regra pra isso. Isso vai ser ruim, então. Sobe, caramba, tô dando um D6. Porque aí quando você gritar, você vai aumentar menos o seu dano. Porque você não vai rolar 2D8 extra por nível de bagulho crítico de barba. É 1D8 extra. E sim, o cajado do tempo vai passar pra 1D6. Mas não vai ter. O crítico vai ser tão mais forte do que sua porrada normal. Mano, eles vão mais. Todo dado que vocês rolarem vai ser uma categoria a mais. Cara, sabe como é o dano no meu braço agora? 3D8 e se for inimigo de Glórien, é mais 2D12. Caralho, tá doendo no braço. É punha, tinha doída, cara. É inimigo de Glórien, por enquanto, é Lança Negra e Tormenta. Ah, é um monte. Os inimigos de Glórien, Jeff, você lembra quais são? Ah, Morto-Vivo, Demônios e Goblins. 2D8, mano, a chance de tirar é maior que... E Goblins. Goblins, Demônios e Mortos-Vivos. Não, mas é tipo assim, eu vou... Tipo, tirei crítico, super, agora eu rolo... Morto-Vivo está aí, mano, todo mundo. Só joguei 2D10, né? Eu joguei 3D6, funcional. 6D12, então você vai rolar... Ou seja, eu joguei 3D6... 12D8, 12D6 é mesmo. Como que você fala que diminuiu? Tá rolando 12 de crítico. Não, é que tem a habilidade do bárbaro do crítico brutal. É. Que antes era. A habilidade era. Tá, mas muito baixíssima forte esse normal. Vídeo. Mas olha aí a cascata do Tiamat. É. Nem dá pra perceber que é água. É, só uma. É alguém uma alguém louca, né? Amor, quero tentar fazer uma coisa. Filme. É um filme. Esse filme se chama Simba contra o Olho do Tigre. O que mais que a gente ganhou? Era mais. Por enquanto o meu era só aqui, ó. Nossa, meu gulirinho. Eu subi habilidades também. Então, habilidades ele não. Eu não subi. Gulirinho. Você viu o lindo lá, o gulirinho. Ah, o Gandalf, né? Cinzento ali. Não, e a cara é igualzinho do Yamakiano. Tá acelerado? Parece mesmo, velho. Acredito que sim, pô. Ou é o. Não, tá normal. Não, deu pau na reprodução. Olha os caras gravaram assim mesmo. Ô, macaco. Macaco modo mal. Esse filme é muito da hora, cara. Todo em stop motion. Até as pessoas? Até não, as pessoas. Não, as pessoas são em fast motion. Você viu ali. Ele falou tudo em stop motion. Eu tô com essas caras. Não, a gente já viu. Se for dar pra cascar, eu vou pro macaco. Eu não mexi. Será? Vai jogar na cascata e vai subir. Quando tiver quantidade de D12, eu rolaria no dele. Eu rolaria no crítico. A mesma coisa. Crítico seu, você vai dobrar. Aí você vai pegar a habilidade do bárbaro. Ele tá falhando essa aqui. Tá falhando essa aqui. Vamos sair fora, vamos banhar tudo de banhar. Onde vocês acham que abastece a cascata? Não tem mais. 6 de 8, então. Não, porque a habilidade que ninguém vai lá, você então tá acabando a força. Sua arma novamente. Você adiciona um dado. É por isso que as pessoas falam pra usar machado no bárbaro. Você vai colocar seu ponto herói na cascata? Não, vou gastar meu ponto herói. Mas daí a armaria é um D6 pra cada vez só. Pra gente ficar um pouquinho lá na cascata. A armaria é só 3 D6 extras. Tá. Ela vai abrir o portal lá. Não vou abrir o portal. Ela vai puxar o portal. Através da minha tatuagem, eu quero que chova essa água no meu plano. Você rola quanto normalmente? Você quer um tarrasco fortalecido? Dano normal seria 3 DC. Se eu critar. 12. É. Se eu critar sem a habilidade do bárbaro do crítico brutal, seria 3D12. 6D6. 6D8. Mano, você ganha muito dano, velho. Absurdo. E vai ser 9 de 8. Do jogo total. Porque tem um a mais do... Qual que é a implicação disso? Pra cada vez. Não sei. O que você tá tramando com isso? Os bônus de dano tá com distância primeiro. Teoricamente, eles vão ficar mais pertinhos. Mas isso é relevante porque eu não uso. Teoricamente, o plano vai ficar, vamos dizer, mais perto. Mas aqui, quanto é o seu arco? É mais quanto? Mano, eu só tenho. E eu quero ele só mais um. Eu quero que literalmente tenha um plano grande com o plano de um deus. Você sobe dois. Que ainda coisa é isso que eu tô trabalhando, entendeu? Eu esqueci, eu já não tinha uma boa. Isso não é muito concedido. Eu tô no 27 e 33 pra mim, meu favorito. Mas não chove água lá dentro. Acho que ele não deu 27. Amor, qual é a sensação de eu banhar o livro aqui, já que ele tá sendo banhado? Não sei qual. Mais 3 de ataque de dano, Fergione. Isso é legal. Mais 3 de ataque de dano pra espada. Isso é legal. Pra você ou pra gente? Pro livro. Aí vai e desrasga a folha que o velho rasgou. Peraí, você tá falando desse livro? É! Na porra. Porque querendo não tá comigo. Não tá, eu não tenho a minha do trombeta aqui no YouTube. Ah, sério? Eu vou sem querer. Isso é perigoso, né? Porque se chamar de... Ah, lembrei, gente. Não acontece nada por isso. 7, mais 6, mais 10, mais 8. Pode tirar isso aqui ou vocês querem ver? Não, pode tirar, mãe. Eu tirei a cascata. Podia subir as habilidades também. Se tomar outro banho, será que só? A minha subiu. Subiu? Não, você só recuperou a força que você tava amaldiçoado. Eu ganhei o bagulho mais 5 aqui na destreza. Tá certo? Todo mundo ganhou. Então. Não subiu a habilidade, subiu. Nossa, a minha tá 29 e 34 agora. 29 e multi-ataque 34. Caralho, a minha tá 24 só. Eu acho que eu vou rolar aqui com 8D8. Você tomou outro banho mais 5 junto? Não sei. Não. Você tem que ter essa mudança? Senão os dragões ficam subindo direto aí, né? É. 2D8. Fiscal, chui, chui. Vai lá, pega o item mágico, volta aqui. E o que mais tem? Se eu tirar, critar, eu rolaria, eu dobraria e adicionaria mais um por causa do... Mas não, olha, puxou. Do ataque selvagem. Não. Tem alguma coisa ali da... É o dobro, só que tem um ataque selvagem que eu adiciono mais um. Usar um. Aí por isso que vira 3. Uma coela gigante. Do ar, isso não tem. É, ok. Então usar um 4. 5. 5. Mais 3. 8, deu 8. 5. O que é maior que 2D6? 3D12. 6D12 ou 2D6? O que é maior? Qual é o próximo? Mas o seu dano. 2D8? 2D8 mesmo? Eu não sei. 2D8 talvez. Se você chega na categoria antes do que excede o D12, então, você morre e adiciona um. Eu tava subindo de D12 pra D20, aí você viu o que aconteceu com o meu sopro. Aí eu conversei com o Jay e falou, não, vamos fazer a progressão mais lenta. É, progressão normal, tem isso na terceira edição. Você tem no tormenta também. Aumenta o bônus de arma também, né? O bônus da arma sim, se a sua arma era mais 3. Vai pra mais 5. É 2 de 2. Agora são 2 de 8. Ataque e dano. Não, mas agora a dívida não sobe mais. É por nível. Fixo. Vai esfriando. Tá, mas eu já vim de luz. Os dados de dano... É, tudo agora subiu uma categoria. Aí eu subi com 16 de vida. Vamos supor, você vai rolar um ataque seu. Você tem um D8, por exemplo. Cadê? Então tem um D8, pessoal, da sua espada. No caso, 3 D8. Uhum. Você não joga 3D8 mais. Você joga 3D10. Okay. Tudo sobre uma categoria. Apesar de dificuldade. Okay. O bagulho que a gente ganhou mais 5 foi só no bônus de CA ou foi na habilidade? DC classe de dificuldade. Foi na sua CA. Vocês tomou banho. Tá, então não foi na habilidade. Na verdade, como você não tá com a armadura, foi em você. Então foi na habilidade. Foi na habilidade. No meu caso, na habilidade, né? Sim. No então, meu caso, foi no manto. Então subiu a destreza mesmo. Não, subiu a habilidade sua de combate desarmado. Que tá, é então sem não, armadura. Então não foi a destreza que subiu. Foi só o bônus. Foi só o bônus. Então é isso. A classe de dificuldade subiu. Então, subiu só aí pra força, então, voltou pro normal. Então voa. O Hulk, você tinha subido sua destreza em 30, não, 10 pontos? Não. 5, foi tudo 5. Ah, não. Mais 5? Isso. O Brad, corcelete então, de couro é quanto? Mais 29. Corcelete de couro, você sabe quanto que dá de CA? É 12 ou 13. 12. Só a base da CA. É, então, eu não sei se foi a tradução. É, mas é porque aqui tá com corcelete de couro. Com item? Não, sem item. Estou de letra, eu acho que é. Menos 1. Quanto que era o Brad? Dificuldade de. Não, aqui, isso aqui é um corcelete de couro mais 3. Dificuldade de magia, isso é mais 3. E as armaduras sobem também? Sobe. Vai mais 5 a armadura? Sim. Na verdade, o que você subiu foi a sua armadura. Não, subiu a armadura natural. No caso, com o corpo. Sim. A da Toph. Entendeu? Todo mundo. Subiu a armadura. Não é bem a armadura natural, é a sua resistência padrão. Então, de 10 é pra 15. De 10 é pra 15. Mais o somado, o bônus da armadura. Isso, mas a armadura também subiu 5. Porque todo item mágico nosso subiu pra 5. Então, no meu caso, eu já tinha falado que a minha... Tem que ver a base sua. Mas você usa a armadura natural. Meu manso subiu, tanto que eu nem aumentei a minha armadura natural. Não, porque o natural soma também. Então se subir o seu e a armadura, se tiver uma armadura mágica, vai mais 10, certo? Não, porque a destreza. Não, é o mais 5 é uma vez só que soma. Se fosse equivalente a 15 agora. Isso, só mais 5. Eu também tenho essa dúvida, senão eu ganho mais 5 e minha armadura natural. Não, porque senão na real meu saldo só sobe 2, não sobe 5. Você ganha com a armadura natural. Não, foi o que aconteceu com as armas. As armas que tinham bônus foram pra mais 5. O mais 5 foi a armaduras mágicas subiram pra mais 5. Ou o nosso corpo. Ou o nosso CA mesmo, mais 5. Eu, por exemplo, corpo de vocês foi aprimorado. Corpo de vocês. E aí que pergunta da armadura não. A armadura ganha um bônus, a armadura mágica, um bônus dela muda pra mais 5 também. Então é mais 5 na armadura e a gente ganha ainda mais 5 natural. 5 de armadura natural. Então ganha mais 10. Ah, não, então o armadura que é meu caso, se você tiver 100 armaduras, você tem 5 de bônus, com armadura você tem 5 de bônus da armadura. Isso. Porque não, agora eu lembro, você não conta os dois não, bônus não, juntos. É por que não? Você ganhou mais 5 nos dois, só que então, são separados. Quem tiver uma armadura mais 5, não ganha nada. Não, porque não existe. Mas tipo, se você tiver sem armadura, sua CA vai ser 15 mais destreza. É, então, mas isso muda, porque então a mensagem subiu 29. A armadura CA subiu pra 26. Subiu 2 só, 24 pra 26. E eu não aumentei, minha armadura sobe mais, mano. Não, sobe não, sobe menos. Tá, mas eu não calculei com a constituição que eu tô com mais 7 constituições. Tava 20, era pra ter mais. Então minha armadura fica 24, não 26. E a minha vai 26, né? É, o único que vai subir 5 aqui é a Toph e eu quando virar dragão, que eu não tinha notado ainda. Eu tenho 15. Por quê? Mais constituição. No caso, é porque a gente 12, não tava então, em dúvida. Você era... Esse já tem mais 3. Será um ou outro, e não os dois. Eu já sumi. Aí sim. 15 pode ser quase 8? Agora os itens mágicos se aprimoraram. Mais destreza, mas vocês também se aprimoraram. Mas por que o bônus não é acumulativo? Como o bônus não é acumulativo? Porque a gente tá falando que o bônus não é acumulativo. Porque tem a regra que você não pode usar dois cálculos de CA diferentes. Mas a minha base mudou. Não, então a sua base é quando você está sem armadura. Quando você está com uma armadura é outro cálculo. Ó, 10 mais musculatura. O único que se beneficia, entre aspas, sou eu. E o muro. Tá. É quem não usa armadura. Quem não usa armadura, só usa a base. Só. É porque eles usam a constituição, usam a sabedoria. Mas você ainda continua ganhando um bônus de mais 5. Não, ganho mais 2. Mais 7. Ah, porque você já tinha uma armadura forte. Uma armadura mais 3. É, virou uma armadura mais 5. Isso, ganho 2 e 0. 15 mais 7, 22. Que bônus bosta, né? Pode falar, só subiu 2/3 o bônus. Bônus bosta, esse mestre não sabe programar aventura, tomar no cu. Só subiu 2/3 o bônus. 3 então só. Tá reclamando? Devolve então. Mais destreza, mais constituição. Só que eu nunca vou devolver isso aqui pro Lindir, não, viu? Agora é meu. Que isso? Armadura de folha da Magina mais 5? Mas ele já tinha te dado, você tentou devolver quando não é seu? É, agora eu não vou oferecer nunca mais querer devolver. Mas eu acho que compensa pôr o hobby do Arquimago agora. Leva só. Já deixei, tá com não, tudo que tava com vocês tomou um banhinho de coisa. É, então, por isso que eu falei, eu acho que compensa pôr o hobby agora. Normal, não é o hobby menos. O hobby agora é 20 normal, mais a sua destreza, a CA. Por isso. E, por exemplo, a luva da destreza, ela vai aumentar alguma coisa? Muda? Nossa, a pele pressione, já mudou alguma coisa? O hobby é muito bom em outras coisas, né? O que o hobby faz? Mas peraí, vocês podem usar o hobby e a armadura por cima? Dois. Não, por causa da regra da CA. Não, mas aí eu posso não somar a CA da armadura, mas usar os outros bônus que a armadura me dá. Sim, você pode equipar os dois itens, mas não se beneficiar da CA dos dois itens. Dá bom, não sei porque dá pra usar os dois. Não, para com os dois. É porque o Robin é no ombro que você usa. Com 3,27. Eu acho que não seja, um roupão que tá por baixo da armadura. Não, mas eu vi na regra da terceira edição, todos os hobbies são itens de ombro. Não é item de torso. Tanto que, ó, hobby, tá aqui, ó, ombro. É, porque você pode ficar com ele abertão. Exatamente. Que isso? É o Gremlins. Então vai pra 20 mais CA, Brad? 20 mais destreza. Mais destreza, é isso. Ó. Então vai pra 23, 24, 25. Agora vamos ver aqui. É 15 mais 10. Como 20 mais 5? Porque o item já era 15. Não, mas eu tenho um bônus que me dá mais 2 de CA, gente. Ah, tá. É isso que eu ia perguntar. É 22, 24, 5. Ah, não para de contar no 25. Continua. É, porque eu quero 32 de CA em forma lupina. Mais alguma coisa? Eu não sei. Você vai dar mais uma coisa pra nós? É, exatamente. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa, mais alguma dúvida que vocês têm dos itens de vocês? Já acabou, Jéssica? Entrei. Acho que sim. Entrei com todos os itens. Ah, foi com a classe, de curtinho. O dia, o Lord Valkyrie aconteceu alguma coisa ou não? Agora são duas lágrimas. Sim. Não, o Divine Smite também, que era D10, a minha fala que era D10, eu acho, né? Sobe pra D12. Exato, oh. Vai pra D12. Ah, então o Zepulinho favorito é o D12. Não, 2D8, né? Ou não, vamos ver 12. 15. Ah, tá certo. É porque o dano já vem do isso aí, tá certo? As magias que eu fizer também vão subir agora? Tudo. Vamos botar dois dados só 23. Quando a gente tiver solução, né? Sim. Quando acabar a escala. Ah, não, é porque não ela já tava no D12 com só o Conar. Mano, já tava no D12? É, era D10, agora subiu pra D12. Agora subiu pra D12. Foi o pau. Então agora subiu pra D12. Se subir de novo, a gente vai pra 2D8. Então a minha luva que dava mais 5 dá mais 10? É, mais 5 do quê? É perícia. Ela dava mais 5 em perícia. Não, continua mais 5. Se você ganhou mais 5, não tem por que acumular. Não, ela chega no máximo mais 5. Não, é que é perícia. Não, é que ela não é uma luva mais 5. É uma luva que te dá um bônus de mais 5. Um bônus específico. Ela vai te dar o bônus e vantagem. Vantagem? Gosto disso. Então a luva de destreza vai me dar o bônus que já tem a vantagem de destreza. Não, a luva de destreza ela vai pra bônus de mais 5. Mas... Agora faz sentido. Agora ficou bom pra você. É, porque agora esse daí, esse mais 2 é no... É atributo. Atributo, vai subir mais 5 atributo. É mais 5. Ganhou 3 de destreza. Agora ficou bom. Pronto, agora sobe mais um em tudo. E a brasileira do acerto cego? Ele aumenta a iniciativa em mais 2. Os itens também sobem? Aumenta em mais 5. Ah, e agora ficou bom essa porra, cara. E você tem outro aqui ali ainda? Tem? Tem. Mas a gente tá falando isso aí do começo. Mais 2. Não, mas é que eu, tipo, aumenta. Ah, não, tirei o da arqueira. Amor, isso aqui não sobe. Agora tem 24 contas. Ah, do acerto cego. Amor, isso aqui não soma quem bota ou esse tipo de item não soma com os outros? Sim. Eu não sei, nunca entendi. Porque já com a armadura, vai lá pra cima então, se tu okay. Ele me dá só. Mais um CA. Ele te dá mais um ponto. E o que, é isso que eu quero saber. Ele aumenta, mas eu somo ele junto com os outros ou não? Soma. Quantos seu item dá de CA? Que ele é um bônus. Eu tenho um ok, agora ele dá mais 5. Agora ele dá mais 5. É isso que eu quero saber. Eu posso somar ele junto com o manto? Eu vou ver. Não, porque se você vestir a mortalha, você não veste o manto. Porque a mortalha é fininha. Não, ela dá 19, vai pra 20. Vai pra 20? É um atributo bom, né? Campaninho só, é uma mortalha, não é um hobby. Mas o local onde você usa é o mesmo, né? Mas o hobby agora de destreza. Quase um limite, hein? E daí? E daí que não é pode? 24 e 29. Eu ia ver, eu tava vestindo por baixo da armadura. É, mas isso daí é por baixo da armadura dá. Agora excelente. Isso e o hobby já não comba. O hobby é por cima. Sim, usa um não comba. Pra fazer. Para derrubar. Tá bom. Ô, Jeff. Mas vai pra mais 5. Agora a pergunta é pra não quebrar o sistema. É. Ele tem dois itens de CA. Só pode usar um, né? Não, é dois diferentes, ainda você pode fumar. Um dá mais um, outro dá mais dois. Os dois vão dar mais 5. Ele vai ganhar 7, ele vai pra quase 40 pro CA. Não deu certo. De boa. Ok. 25. Então, que itens que são? O anel e o bracelete. Ok. Então sobe. São 4, itens 7. Que ficam em lugares diferentes. Sim. Não, que podem ser usados juntos eu sei. Sim. Eu só perguntei se eles vão subir pra mais 5 também. Vão subir pra mais 5. Então só soma 7 na sua CA aí. Caralho. Agora me tira uma dúvida. Sai daqui, Tizeta. Deixa o Zeta aí. Sobe 7. Não gosta de Faren, nada de Tizeta. De D10 é pra D12, né? Mais 5, 4, 2, tá mais 5. É possível usar uma mortalha e um hobby do Arquimago? A mortalha não é um hobby? Eu não sei. É o que eu acho. Pra mim, a mortalha é um hobby. Então não, né? Eu não sei o que tá escrito num livro, mas pra mim a mortalha seria um hobby. Eu acho também. Então, eu não sei, por isso que eu perguntei. Mortalha é uma roupa de morto. Uma mortalha é um pano que envolve um morto. Não, isso é um sudário. Que já foi abençoado. É uma mortalha abençoada. É o santo sudário. Engraçadinho. Eu coloco a mão no ombro do Celerinho e falo... Muito obrigado, Celerinho, por confiar e trazer a gente pra esse lugar. Se não fosse você, nós seríamos o presente. Nós o quê? Nós seríamos o presente. Ah. Tô com mais 9 de vida. 31 de ser anormal. Mais 9. Quando o vestimento com que se veste a luva. Mais 5 da luva. Mais 5 da luva. Mas pense isso como. Sabe qual que é o meu bônus de iniciativa? Adiantamento. 20. 5. Nossa. Por que eu ponho mortalha e aparecem imagens de corujas? Olha o meu bônus de iniciativa. Põe roupa mortalha. Meu bônus. Daqui a pouco aparece coisa de mortalha que vampiro a máscara também. 18 na forma normal e 16 na dracônica. Caralho, é muita iniciativa total agora. Vamos ver se E você ainda consegue ficar atrás de mim. E esse ataque extra aqui? Agora pode ser 5 ataques extra? Você não tá ganhando nível. O Google está ficando leigo. Aí eu falo, um adiantamento porque coisas minhas melhores ainda virão. Ô Jeff, peraí. Uma dúvida. Um item assim, por exemplo, só vai subir o... A mortalha, o que que é? Imagina esse... E que de presente você deu? Outra valente pra frente. Você tinha duas valentes pra frente? Tinha. É por isso que ele queria jogar uma porta. Então. Isso aqui subiu um dado. Vai subir pra dois então, a dez. Isso. O bolo da manobra também só com mais 5. Então, ah, cargas tá bom. Carga vai subir pra um D10. Eu tenho mais 5 também na manopla. Isso. Vai com ele. Tudo que é bom você faz. Essa valente tá pra um D10 mais 5. Mais 5. Caramba. Uma poção armas mágicas mais 1. Aí eu não tenho nada pra na mexer, verdade, agora só as mágicas mais 5. O machado ganha alguma coisa ou só esse lá regenera? E virou mais 5. Regenera e vira mais 5. É que eu não lembro se ele era mais 5. Eu também não lembro. E o dado dele já tava aprimorado, né? Não, não tava aprimorado, não. O dado dele era D12. Um D4. Um D6. Não, é o dado do seu sopro. D6 mais 5. Então, aí já tava aprimorado. Ou quando eu não tivesse carregado o sopro, eu tinha o dado normal. Esse dano eu posso subir. Então o dado normal sobe. Sim. Aí, só mais dá um direito. É, o machado era mais 3. Eu anotei aqui. Vai ser 2 ou 2 testes pra resistir as magias. Passa a ser mais 5. Dá uma agarrada, aumenta. Sim. Pode 8. Vou pegar agora. Agarrada é... Ele dá um bônus pra você resistir. Não, pra mim lançar e pra resistir. Pra ser só resistir as magias. Sim, pode ser mais 5. Caramba. E como não parece agora vocês entendem porque o meu de resistir tá 28? E por que você não queria dar banho na gente antes, filho da puta? Jeff, porque você viu que a confusão, o que aconteceu? Não, a gente não pulou. O pino do lobisomem não aparece. Foi bem rápido. Na tua forma de lobisomem. É porque eu ainda não usar a destreia dos dragões pra eles aceitarem os outros. A garra de arma. Bônus da manopla e da manopla da garra ou... A garra... Que bônus e que manopla? Não, tem a manopla da destruição. O que ela faz? Ela, tipo, só atacar com ela dá um D4 mais 1 de dano. Isso dá uma porrada com a manopla, dá um socão. Dá um soco. Como um item. Eu tô acoplado com o item. Sim. Aí, tipo, daria um D4 mais o D6 na garra. Funciona. O D4 foi pra um D6. Sim. Funciona, tipo, sem os bônus. Funciona. Aí eu jogaria o dado da manopla com o dado da garra. Isso, só que aí você tem que subir os dois dados, né? Um D6 e o da garra vai pro D8. Isso. Bom, acabou a sessão, né? Todo mundo subindo de nível só. Basicamente. E a gente vai subir de nível? 25? Sim, vocês ganharam um nível e um epic boom. Sério? Sério? De 3 a 30? Então dois, né? De 3 a 30. Porque a gente ia sair de Valkyrie e ganhar um nível, então ele ia ganhar D2, né? Esse foi o Sair de Valkyrie. Esse foi o Sair de Valkyrie. Mas eu tinha saído antes, então esse é o segundo livro que eu ganho. É que o Mind Flayer subiu seu livro. Valkyrie saiu de você, nível você mental, saiu de Valkyrie, mas Valkyrie não saiu de você. Então meu, veio junto. Então vai ser... Aí você vai virar... Jeff, por curiosidade. Não. Aí sobe mais o limite é 30, né? Sim. Das habilidades? Sim. Ele não quer mais nada que dê destreza agora. Problema dele. Porque a gente chegou no 30. Só vai ter item de destreza agora. Bom que eu uso, né? Aqui é o novo programa do governo. Destreza para todos. Vamos distribuir aí. Agora os itens que dá destreza. Oi. Pega um lápis na borracha. Porque nós queremos pessoas com destreza nesse mundo. Um monte de vez. Pra pegar arma na mão. Use lá essa petralhada aí. Acabar com isso aí. Porra, é essa, cara? É o programa Destreza para Todos. Obrigado. Eu acabei de subir a vida. É tão bonitinho ver players felizes quando ganham coisas. Ficou very difícil agora pra resistir minhas magias. O Garleth passa. Não, não, não pensa assim não, porque a maioria das magias os caras são tudo imune. É, pode ser. É, pra mim acertar também ficou bem mais fácil. Sim. Bom, agora eu preciso baixar a ficha do Galactus. Luiz Galactus. Esse devorador de planetas da Marvel. A nuvenzinha do Quarteto Fantástico 2. Aquela bosta lá. Casa, sério que o Galactus era uma nuvenzinha? Era uma nuvem. Eles não fizeram uma nuvem. O Rafa continua, tem um monte de bilhetinho pra ler. Nossa, você tá anotando tudo que é pra subir pra ele? Tô. Obrigado, Ariel, obrigado. Tá tudo aqui. Precisa anotar isso pra mim também. Tá tudo em post-it aqui pra mim. Eu não vou destruir o cemitério dos dragões, eu sempre gosto de jogar pessoas lá. É sempre divertido. Oi, que ganhou no 25. Coisas boas, porque nossa, metade da progressão já, hein? Ah, amor, se os bichinhos se aprimoraram também. É que eu nem faço ficha pra eles. O Keep, por exemplo, mano, agora é o Keep Calm. Eu jogo Stealth com Calm agora. Pra quê? Imagine a hora que eu fazer despertar neles. Na Jasmin. É um torrasco, não é uma planta. Tem um despertar pra animais. Falando em despertar, eu tomei banho. E no meu corpo tem a alma de um tarrasco preso. Cara, minha alma tava boa bosta. Como é que tá agora? Sua alma está bosta. Eu sinto que... Sim. E o meninão? Como é que ele tá? Saltitando. Felizão dentro de você. Essa frase foi estranha. Nossa. O menino está todo feliz dentro de você. Eu posso 13 por dia escolher se tiver que passar a cada dia. Essa frase é estranha. Né? A quinta série. A quinta série é sempre volta. Desde que haja a possibilidade de passar. Não, eu passo daqui, eu passo. No campo aberto, você tá conseguindo fazer stealth. Agora tem 54 de stealth, com vantagem. Nossa. E 13 por dia, eu posso só escolher passar. Caralho. Inclusive, depois vou rolar Não, tá, você eu acho que eu sou discreto. Já tinha isso. Bastante. No 14º. De poder adicional. Não ganho nada. Dois. A coisa que eu ganho é só da classe nova. Nossa, você ganhou um quê? Do mod. É verdade, eu tinha esquecido disso. Ô, Tati, parece aquela. Aquela. Isso. Subindo aquela caneta. Bora mais 8 contra o meu favorito. Que é ela da cor prata? É. Eu chamo de Jeff. Chamada pra tirar com a gente. Cadê a sua caneta prata, amor? Não tá aqui. Era mais 6. Por quê? Era mais 6. Agora pra você ver se eu escolho, posso escolher. Colorido? Metamorfose. Poder de metamorfose. Qualquer um. Choose your weapon. É a melhor metamorfose. Pega qualquer um, mas é bucida. Escolhe o Deathbone. Faltou vermelho. Do Polymark ou. É bom ver, né? Não sei. Cara, eu posso pegar algum poder aqui. Se eu pego o pé de bote, eu posso pegar alguma coisa dessa. Ovelha. Ovelha não tem, mano. O que tiver ovelha é o ganhador. Ei, seu tarado por ovelhas. Maldito. Você ganha Timeless Boy, nível 15 de monte. Ciserotismo de espinho. Ah, o meu talento no momento. Não, é só pra você ouvir. De especialização em magia. No 15º nível, como assim? O seu kit não. É... Não, eu sei, eu tenho bagulho temporal, não. Tá sim, você não envelhece mais. Sim, como assim você não ganhou nada? Não ganhei nada de especial, tipo... Você não envelhece! Você vai ser top criança pra sempre. Tudo bem, entendeu? É problema. Tipo aquela mina do Entrevista com o Vampiro. Não, né? Ele... É a... a órfã. Peraí, monstruosidade agora do meu inimigo favorito, então? Você ganhou mais um tipo? Aham. Uhum. Monstruosidade parece ser interessante. Eu acho que monstruosidade é bom, né? Pega monstruosidade como meu favorito? Tem várias monstruosidades pra gente derrotar. Depende, o que o Garleth é? Não, o Garleth ele já tem, que é aberração. Escolhe Garleth, que agora ele não é, acho que só isso. Mas ele é aberração ainda. Não sei. Não, ele é aberração e mais algumas coisas. Automaticamente. Quais são os filmes que tem, Jeff? Tem o manual de aberração muito vivo já. Agora o verdade passa a ter 3D8. Construto, demônios. Qual que é interessante pegar? Pedra. Acho que monstruosidade mesmo é interessante, né? Monstruosidade é o mais genérico, assim. A menos que você tenha algum background específico. Monstruosidade é assim. É feio. A Celia falou que é fofinho. É monstruosidade. Ele vai tomar 2 D8 de dano. Eu não acho um devorador de mentes fofinho. Por isso que ele é aberração. Exatamente. E um idioma adicional. Que idioma que monstruosidade fala? 9 minutos, 1 minuto. Me interforme. Acho que vou pegar dracônico, só pra... Peguei o poder que eu queria. Que invejinha isso. Eu não tava querendo faz tempo, mano. Tudo bom, pronto. Idioma igreja de diversão. Idioma igreja de diversão. Um arwíquico de capa de fogo. Ganhou mais um epic, mais um epic boom. Isso. Nossa, eu preciso escolher um epic boom. Eu tenho 4 epic boom aí que eu nem escolhi. Você ainda não escolheu? Eu já escolhi. Já foi de casa. Subiu. É 24 ou 25? 25. Nossa. Essa tá no 23, né? Tá no 12. Não, eu tava no 23. E a lição de casa? Você não escolheu esses bagulho aí faz tempo. Agora não, foi porque eu falei pro Gel, vou deixar ele escolher epic boom que eu quero escolher pra você. Teoricamente, você tem 31. Então, já tem 5. Eu vou poder usar mais dinheiro porque eu achei que não tinha nem. Tá vendo? Aí. Ok, agora que tá na cara. Ô, bichinho chato, não vai nem. E... agora a gente sobe proficiência? Eu não sei como ficou a tabela de proficiência. Tá, tá. 25, né? Sobe. Sobe. É, mais 8 agora. É, 8. Então, tudo que vocês têm pintado ganha mais 1. Eita porra. Ainda bem que você pintou tudo, né? Proficiência ganhou mais 1. Boa sorte. Boa. E eu ganhei mais 1 também em tudo que não tenho pintado. Boa sorte. Porque agora a proficiência é par. Você ganhou mais 1 em tudo também. Aham, uhum, porque agora minha proficiência é par. Então eu consigo dividir por 2. 18. Era mais seguir sem Vitron também ou não? Aumenta. Sim, se tiver pintadinha. Se tiver pintadinha, aumenta não. Feita no. Não, eu quero saber se quando deu aqueles mais 5 deu mais 5 sem Vitron ou não. Não. Não. Só no seu DC. Então, teste da tortinha. É querer demais, hein? Já ia abusar. Agora eu posso usar medo à vontade. 4. Ai, ai, ai! Que bosta! É tipo Thor, Deus do Trovão. Cabum! Que poder bosta! Ei, Banzai, viu? 13, ei, Banzinha! Quatro, ele ficava cabreiro quando chamava ele de Banzinha. Ele ficava cabreiro quando chamava de Banzica. 8, 7. Banzica, ele queria morrer. 7, 15. Cara, não teve muita coisa que eu subi, né? Tá tudo que tá pintado, você ganhou. Por isso que você dá bônus também, né? Imagina. Não. Bom, não subiu, sério? Menos 15. Eu subi de monge. Ah, sim. Por isso que é o quê? É isso daqui? Ataque? Só, né? E... Atividade, spell DC. Isso daí. Constituição vai para mais. Eu não faço magia que for precisa fazer de semitrono, então. Vamos matar, né? O arcano vai para mais 8. Agora meu staff é 36 com vantagem. Não é simples alto para subir, mano. Eu sou deus da minha detectabilidade, meu senhor. Então, é tudo mais 1. Então aqui, sabedoria vai para mais 11. Testar mais 11. Eu acho que eu tenho que fazer um edit na minha caixa pra caber os dados. Mais 11. O quando a gente tem duas bolinhas pintadas, dobra a proficiência, né? Isso, esse daí você vai subir 2. É. Nossa, próximo nível vou pegar o passarinho através das árvores e de qualquer jeito que eu posso ver à vontade. Ou qualquer uma que eu tenha tocado, eu vou explodir. A única coisa ruim é que eu tenho 50 fichas, né, pra fazer isso. Boa sorte. Eu tenho 3 fichas pra fumar. Eita, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou pegar um valor diferente. Percepção vai ser o dobro da proficiência. Já. Eu. Vai somar 16. Tipo assim, já tem. Os itens que eu tenho, É, só tem um deles que me dá bônus. Certo. Tipo, um dá bônus de mais 2, então ele vai pra mais. Sim, ele ganha mais 5. É, ele ganha mais 3, no caso. Isso. Se um item que eu tenho, que ele sobe o meu valor e não o meu atributo, como que eu acho que ele achou tipo assim, eu tenho 9 de força. Aí eu comprei o anel que ele vai fazer 9 de força, né? Pra força máxima, né? Esse item altera alguma coisa? É que se fosse só proficiência, podia escolher qualquer uma. Mais 26. Ô louco, 27 tem uma movimentação de ganho. O item ele te faz uma habilidade com 19. É, automático. 19 com 5? Poder você pode, mas você usa só. Vai subir? 24. 24. Você só se então todos os itens que eu tenho. Caralho. Vai ganhar mais 5 nesse tributo? Sim. Ó, escutem. Vocês têm algum item que faz alguma habilidade ficar um valor tal? Praticamente tem na mochila. Tem uns que é 19 e uns que são 20. Tem. Então, se ela chegar lá com a mochila, eu fico assim, pô. Sério? Tirada do intelecto. 24? Sua inteligência é 19, agora 24. Pelo menos que é um número. Eu tenho uma que é 24. Pensa que é um lado bom. Isso aí, Calmir fica feliz, Calmir agradece. Vai pra 29? Minha inteligência não, muito tem mais uma que é 23. Feliz. Ele concede, ele faz ficar 23, isso. Vai pra 27. Ainda bem que a gente não tem nenhum 28, sentido gigante, né? Hã? 23, deixa a força 4, 27. É. Com 5, 5. 28, tá certo, desculpa. Só o item ia deixar feliz. Não, porque eu tirei 4 agora. Oh. 24 mais 7, né? Uhum. Caralho, entendi, isso foi pra 24. Ô, Jeff. Eu vou começar a usar uma tiara aqui. Eu tenho 29, 28. Ui. Uma questão. Questão. No próximo nível, eu sei que ele tá cedo, eu vou começar o próximo nível, mas no próximo nível eu vou ganhar o dobro da proficiência na minha percepção. Eu já tenho o dobro da proficiência na percepção. Eu vou ter que acumular o triplo da proficiência da percepção? Eu acho que não. Então, vai pensar que isso aí vai virar um problema no próximo nível daqui a alguns 3 anos. Né? Problema. Fala, todo mundo quer ser a Toff. Amor. Mano, não fala nada, porque você tem o triplo? Sim, você permitiu que eu pegasse com o Epic Boom. Ah, tá. Ah, então eu vou poder pegar. Não, não porque pode, o meu pra você não. Não, porque eu não tô pegando Epic Boom nenhum. Porque não, isso aqui vai ser a cabeça de novo. Essa daí é a classe dele, né? Minha classe vai dar o Down, mas é só eu posso ter. Ó, se tiver, eu vou querer. Se eu tô avisando, se tiver mais um triplo aqui, eu vou querer ter quadruplo. E foda-se. Que isso? Nossa. Porque eu tô deixando de pegar Epic Boom pra ter essa porra. Você é o Burger King agora. Deu na sua cabeça e vai e coloca mais uma carne no lanche. O quê? Que referência. Moleque, você tá fumando, cara? Como é que tem os lanches do Burger King? Você pode escolher de 1, 2, 3 ou 4 carnes. A única diferença é o número de carne. O lanche é o mesmo. É mesmo? 18 é mais 9. Não, sobe quase 10 conto cada carne. Então tem 18 é mais 9. A live subiu mais 40. Que nem meu vizinho. Eu fui comprar uma pizza que, então... que era, acho que... 3 carnes, 4 carnes. Foi, comprar 4 carnes. Eu achei que ia vir uns pedaços de carne seca, sabe? Esses negocinhos assim. É calabresa, presunto. Oh, daí eu arrombado. Não, eu pego um bife e arrombado. Pronto, 4. Tem uma caixa de celular agora. Não, isso que é diferente. Sim, né? É igual você pensa, quando eu comprar pizza, 6, 8 ou 12 pedaços. Gente, calma, cortar de frente não vai mudar o tamanho da pizza. Exato. Eu pedi um. Porra, não quer dizer nada isso. Não, eu pedi um computador na rua, mano. Ok, agora é minha. 8 pedaços. 12. Eu sou meu tamanho de pizza. Só tô cortando o tamanho da hora. Aí eu tenho que brincar. Não, é só meio cortar, né? Ah, aumenta um pouquinho de tamanho. Então, mas isso. Tamanho, falar que vem mais pedaços não quer dizer porra nenhuma. É exatamente, porque os pedaços são menores. É só quer saber se quantas pessoas vão comer, se dá o suficiente. É. Fala que eu não posso ter o triplo aí. Fala. Pode ter o triplo. Vou jogar álcool na sua cara. Vai jogar álcool na minha cara? Jogar álcool na sua cara. O que é isso? Você não tá virando macaco, é? Olha o que eu jogar álcool na cara de outro. Você é babuíno agora. Tá virando um babuíno. Começou a sessão Goku, terminou a sessão Goku. 23. Né, tô percebendo isso aí. Meu bônus agora, quando eu grito, é 74 no ataque. 7. Boa, vai ter que jogar os dados, né? 9. É, fora que eu não tenho muito item. Você tem um item que eu sei que subiu. Ah, o de destreza. O do Ronde. E o da força. O do Ronde. É? Sim, é espada. Mas eu tenho o anel da força e o. O colar do Ronde. Que colar do Ronde? Ele deu pra todo mundo. É que nem todo, quase ninguém tem mais aquela porra. Ô louco, eu tenho o meu ainda. Só você, eu acho. Você tem o colar do Ronde? Eu tenho. Foi o broche, não foi? Não, o colar. O broche foi o Arcano. Era o colar do Ronde. Não, o colar do Ronde era. Você podia usar duas magias. Sim. Que é escudo divino e favor divino. Sim. E aumentava o CA em mais um. O escudo divino aumentava o CA em 2. É, no meu caso não funciona, né? Pode funcionar, é uma magia. Funciona? Não é uma armadura, é uma magia, mas tem que usar magia. Se a ação boa, não sei se usa magia. Eu não tenho isso aí, não. Tem, todo mundo tem. Não, eu não tenho. Eu não sei onde eu enfiei. Mas o seu você deu de presente pra alguém. Não, usei algum ritual. Então. A minha da caneta vermelha ficou por aí? Aqui em cima. Ficou. Pronto, eu já vou ter que pedir aqui. Entendeu? Você pode pedir pintadinho. Escolher uma magia. E lá é ficar de borracha. 200 de novo. Ah, é subir a vida. Já sei, já. Primeira coisa que eu subi, já. Subi mais 7. Muita coisa fácil de fazer, né? Mais 8. É, o meu é assim, ó, mais 12, foi. Pronto. Ah, percepção passiva tá onde? O que que soma? Eu subi mais 7 a vida agora? Sobe mais 1. Depende do seu nível aí. Soma o mais 7, pô. Então, sim. 10, mais as, o só seu bônus de crochet de percepção. 301, então. 10 mais o bônus de percepção, o bônus total? É. Sério? E eu tô com 22 até agora. Era pra eu estar quase 40 com percepção passiva. É o que eu disse, se você tem 4 é porque bons pra gastar. O que mais você não arrumou ainda? O que ela tava ali? A percepção dela tava desde o nível 1, a mesma coisa. Percepção passiva. Passiva. Ah, tá desde o nível 1, a mesma coisa. A percepção passiva também aumentou, mano. Não, aumentou com certeza em 1. Entendi. A passiva é quanto? 10 mais seu bônus de percepção. Caralho. Quanto que é a Elisa pra gente subir de vida mesmo? Eu não lembro, a gente fez o cálculo. Você não tem anotado? Você não marcou? Não, eu marquei o valor que eu tinha. Eu cheguei a 155 no máximo. 10 mais. Você tem o máximo? 155? Não, o meu 10 mais 11, 155. Quanto você tem agora? 21. Não, esse é o meu máximo. Não, então. Tá, mas você, o que, que você tinha anotado hoje? Alguma coisa da vida? Nada? Nada. Seu doutor ainda fugiu. É difícil saber. Mas vamos lá, você é paladino. Certo. Que. Quanto tem de constituição? Constituição. Mais 1. Mais 1? Tá, então são 10, 20 de 10. Nossa. Você não tem nenhum item que sobe, atributo? Não tem. De vida não. Não tá precisando. Vamos comprar um. Você lembra de 12? Não, era de 8. Não, é de 10. Tomou banho. Só dormindo. Não, mas isso. Agora, mas. Agora. Ah, não, mas. Mas meus dados de vida são de 10. Não, mas deixa eu. Primeiro que o senhor calcular quanto ela tem que subir de vida pra depois a gente subir o tanto a mais. Então qual que mais? São 19 de 10. 19 de 10. Eu tenho uma dúvida. Mas... Uhum. Eu acabei de ver aqui. Não, já, tá, pode ser isso. É a vida máxima que a gente tá falando. Você perdeu a natureza maior que a vida. Não, vou descobrir a vida máxima e ver quanto falta. E aí divide pelos números que faltam. Tem que rever. Sim, exatamente, tá. 190 do, mais 10. Tem que rever. 200. 4, 5 livros. Mas tudo bem. Mas. Teoricamente tem que rever 5 livros. Mais 20. Tá, tem mais 20? Eu acho que se você quiser, faz o que o Gabriel, sugeriu. Porque já mantém, quando chegar no nível 30, depois. Bufa tudo. 120. Mas aí como é que fica aqui? Eu tenho teoricamente 155, que eu tô. De 8 e 5. Não, tenho 20 por de 6. 10 e 5 de 12. Minha vida nem lembro mais de digital. Se você quiser, vamos. De 10 pra de 12, vai subir 12. 1 a mais por ano. 7, 8, por 7, cada um 8, desses 5 níveis. Não, ganhará 5 pontos de vida. Dá 12. E aumenta mais 1 no quanto você sobe por não, nível. Não, é 75. A diferença tá com. Cada nível, 7,5. São 10. Ah, tá. Não, é 78. Não, mas é 75, é diferente dos 2. É só pra dividir por 6, né? Por 6, é porque eu sou faltado. Nossa, não, então, eu viajei. Poder. Mas 75, 7,5. 7 nos níveis ímpares, 8 nos níveis pares. Você já tá no nível 5. Agora você aumenta 8 nos níveis ímpares e 9 nos níveis pares. O que tá chupando? Aumenta o dado de vida, a média sobe em 1. É, só que ela tá faltando 75, ela tá no nível 24 por 25, então falta 6 níveis. Eu tenho 12 por mil, que chama no nível máximo. Isso, sem tirar os 12. Mano, o que tá acontecendo com você aí, cara? Eu tava fazendo você tá certo. Você ganha. Vai somando uns 12 de vida aí, pelo menos. Eu só diminuí, amor. 13. Tem muito dado. Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar os meus também. Cada nível, anota aí. Cada nível você ganha 13. Então, porque foi muito ruim nos dados. Sempre porque completa 7 essa daqui. Eu não quero desmanchar. Eu nem lembro porque eu já mexi na vida. Já, não sei mais. Tira um 7 de 5 rings. Não! Hoje é. Nunca. O que somente, você tá subindo, você sobe um a mais. Somente itens que dão atributos em números que são bufados, né? Sim. Nossa, pode qual que é a exceção aí que você quer negociar? Nenhum, só então, porque eu tenho algum manto da contra deslocador. Ele me dá um bônus diretamente de número. Não, mas ela precisa de vida, que senão no último nível ela vai ganhar. Ah, não, no último nível um bônus, ela vai ganhar sim. Tudo que falta. Qual é o bônus? 40 por primeiro ataque. 50 mais. O cara joga com desvantagem no primeiro ataque. É bom. Mas já calculou, já divide e vai passando isso, né? Ok. Em vez de fazer isso no final, já joga deixa no final, porque faz pra todo mundo junto. Gente, é muito fácil saber no final, é só você fazer a conta. Qual o máximo tipo de decor que você tem? Acabou. É, eu não sei como fazer pra mudar esse item. Não. Qual? Pantera deslocadora. Eu não tinha deslocadora. O que ela faz? Todo primeiro ataque no turno que fizerem contra mim é com desvantagem. Quanto o cara não acertar ele, o cara tá com desvantagem. Deixa dois ou três ataques. Não, acho que já é muito apelão, já, mano. Eu acho que não tem muito o que fazer, na real. É sem limitar o bagulho pra você aplicar mais uma penalidade pro cara. É uma das coisas que dá pra mexer. Eu só subi as coisas que tinha bônus, na real. É, foi o que eu perguntei. Se uma coisa que dá bônus, né, no numérico. Eu acho que é mais, porque senão fica muito. É, mesma coisa aqui. É que senão é tipo um manto psiônico que me dá gosta mais. E as... Em teoria, todos os itens eles são aprimorados, né? A gente vai onde estão os números que é mais fácil fazer, né? Senão a gente fica louco aqui. É, eu tinha aprimorado meu deck de emoções, agora era um deck de conjuração. Que eu já entreguei pro cara e o cara já entregou pra ela. Pode ser assim, ó. Pode ser assim. No caso do manto. Como que é aquela magia que... É blur? Blink. Não. Você quer fazer o efeito do Blink? Fazer o efeito do Blink. É, tem que tirar 11 ou 20 no Blink. Blink 1 é 2. É quase. Blink tirar 11 ou mais, você tá no outro plano. Você some. Mas isso não é tão bom. Isso é ótimo. Não é, porque se você quer interagir, gastar reação, essas coisas, não é. Mas eu não entendi como você fica intangível. Não, você vai pro planetério. Planetério. Se você quiser gastar reação, essas coisas, você não pode. E se você não voltar, paciência. Mas pera, não, é automático voltar. Pera, se eu fizer o blink, piscar, agora funciona assim. Final do seu turno, você joga um D20. Der 11 ou mais, você sai do plano físico e vai pro planetério. Começa o seu turno. Ataquei o maluco, joguei um D20, ficou blink. Exatamente. Ah, tá. No seu turno você volta. Mas a gente pode fazer assim, se você gastar a reação pra fazer alguma coisa, você volta. É, você pode até forçar o retorno. Entendi. Pode ser. Anote aí. Anote aí. Na ficha da MP é assim, ó. É blink, entre parênteses. Blink, a gente vai saber qual é a regra. Número 8 e número 2. Aí, me viu? Agora eu preciso ver isso. Ai, ai. Ficou feio isso aqui. Pronto, vidas acertadas. A cola estragou o negócio. Ok, ai meu, tá saindo também. As asinhas da minha. Nós estamos em pessoas. 25. Quanto mais? 7. Lá na primeira? 6. Não, um grupo. 7. 7 pessoas. É só pra saber se ia funcionar a magia. Ah, vocês estão em 7 pessoas, estão na cachoeira e estão dando um up. É o 7 up? Isso é mesmo, meu Deus do céu, velho. Não, a gente ia pegar o refúgio pequeno de... Esse refri tá caro hoje em dia. É que cabe até 9 pessoas só. Antes não dava, pessoal. Uma vez eu cheguei no shopping louco, catei isso aqui e fiz assim. O Gininho louco. Caraca, é automático! É, foi com a força. Tem mais 7 na jogada de ataque, então. Porque eu tenho a pedra me dá mais 2, mais 5. Eu tenho bônus pra conta. Podia ter um sabre de luz mais fininho, né? E mais compridinho. Tem. Assim. Tem. Mais fininho, mais comprido? Tem na net, tem umas minas que faz tipo uma aula fitness só com sabre de luz. Aí tem os bagulhos, tá da hora demais, cara. Ah, mas é aquele que é fixo, né? Eu queria que fosse o retrátilzinho assim. É praticamente um florete de esgrima. É um florete de LED. É o que eles usam no treino de coreografia nos filmes. Um caninho de alumínio. Mas que fosse retrátil, deve ser trampo um retrátil assim. Esse cano pra aplicar o cano aqui. É. Ah, pra fazer um desse retrato, teria que fazer com alumínio mesmo. Ah, show. Fazer de baixo pra cima a iluminação. Caralho. Cara, acho que é isso então. Magia. Oi? Magia. Ah, eu subo o equivalente a. Ganhei duas magias do seu livro e uma mais uma preparada. Ah, depois eu vejo magia do de boquinha de vida. Fala que o cavalgamento de devolver que você pode usar. Tem uma coisa que eu queria ver com você que ainda não vi. Sério? Aquele item que eu peguei em Lenore. Ah, sim, que coisa. Ou o item sagrado do que a gente tirou 20 lá. O último tesouro. Aquele item que eu fui buscar e aí, tipo, não fez ainda. Eu não sei qual que é. era um item especial, é, não era? É, então. Se ele for... assim, você não quer substituir isso por um item especial da categoria? Exato. Se for The Bones, ele já tomou banho também. Tem bônus. É um anel dos desejos. Conseguiram subir as coisas? Falta só três. O anel dos três desejos vai pra um anel dos cinco desejos? E que não gasta. Nossa, é mais roubado. Mais roubado que acabou de ganhar. Desejo reconstruir todos os selos. O anel dela. Tava acabando já. Não se percebeu mais. Por ter ganhado 8. Podia todo mundo se matar? Mais uma coisa, né? A ligação que vocês têm com o Theon pelas correntes também se fortalece. Nossa. Agora não precisa gastar mais tantos pontos heróicos pra usar as magias. É meio ponto heróico pra cada magia. Agora não. O falcãozinho de ferro dele. Nossa, não vai fazer. É mesmo, a armadura dele agora é dourada, né? Virou é. uma ave rock, o falcãozinho dele. Ave rock? É. Quebrou o céu. E o último soco foi quebrado, né? Ô, Gé, agora que você sabe qual que é a verdadeira intenção do Tarrasque agora, eu consigo jogar ele num golemzinho? Qual que é a verdadeira intenção do Tarrasque? A minha intenção sempre foi fazer igual a Evangelha, tá ligado? Ter minha unidade Eva e eu fundi com ela. Não, isso é sua, é do Tarrasque. Entendeu? Então, só que aí o Tarrasque apareceu. Eu falei, pô, da hora, posso colocar ele num golem? Pelo menos assim eu deixo ele viver, tá ligado? The short. Só que assim, como vai ser um golem? Um golem é um ser inanimado. Não só você pode colocar num golem, como você tem golem pra escolher aí. Mais de golem. Mano, tem dois, né? Você tem golem, tem dois golem com ele. Ah, não, mas ali é outro esquema. Ah, pergunta, você deixou, deixa eu ver, coisinha no seu planinho também? Ah, você deixou? Eu gostei um pouco de pra isso. Me dá uma ficha preta e faça. Onde tem seu planinho pra jogar lá? Tem dois golems, uma espada e dinheiro. O dinheiro vai virar platina? Ok, o dinheiro vira dinheiro mais 5. Não, só que categoria. Não, cinco. Cuidado! Apareceu 5 peças de ouro a mais. Não, já. Vezes 5. Sobe a categoria. Não, ouro foi virar platina. Depende de você, você quer? Não. A espada pra mim tanto faz, é os seus golems. Que espada? Não, o golem. O que vai fazer um golem? Virar um golem mais 5? Mano, eu não. Quem é a cabeça insana que faz esse martelo aqui? Seu martelo é um martelo de punhetar. O cara punheta todos os lados, né? De lado, de cabo. Qual é uma espada? É um martelo. Martelo, pô. É uma espada que se dá pro soco. Não, eu não quero o meu plano, não. Você não quer seu gol de mais 5? Ah, molha o golemzinho lá também. Então, o Dino não quer? Não, foda-se. É, pra mim é com quem quiser. Engole a chuva aqui, essa gol de chalão aí, pra suas almas ficar mais fina. Vai ganhar asas? Engole. Que legal. Tá atrasado. Cadê a Soul Crusher? É, todo mundo já tem. Exatamente. Tá atrasado. Na verdade, eu escolho o que eu quiser e eu quero asas. Tem três, ó. Quais são as opções? Então, Jé. Sonhos eróticos? Pega o pé do lunar. Ah, eu posso pegar o pé. A pele de árvore já tem. Só o Dino tem. Por enquanto, converso com ele e vejo se ele quer viver no mundo. As poderosas de asas. Começa a moldar como se fosse garra de ninfa, um homem do Fero. Vou moldando. Graça de ninfa, né? Membros elásticos, é bem interessante. Tícitos aguçados, Ivers, já tenho. Pra frente, eu vou tentando transformar ele em algo orgânico. É inútil pra mim? Porque Elvas. Tem que viver. Elvas. Eu também inútil pra mim, eu não respiro. Ok, tá tipo Sam ali agora. Tipo o Santo. Né? E pede pra assim, ele pode andar, ele pode fazer todas as coisas. Pode fazer tipo escafônico isso aí. Só que você tem que ficar sem calçado, você usa calçado? A intenção é, eu falei pra você, vou regiar. Não, mas não. Então, Só que no caso ele vai ter a consciência dele. Ele vai viver mesmo. É gargantinha. Mas não é que eu tô permitindo que ele viva. Não, eu posso fazer igual a gargantinha. Pra que você pode ir só com o pé? Vai ser um golem que vai poder ser um mundo. Tá bom, vamos fazer o quê? Olha um selo quebrado. Vou pegar asas então. Anotaram tudo? Você vai fazer coisa bom pra quebrar selo, né, velho? Amanhã, de onde estão quebrando o selo? Não, tem que falar onde eu tô quebrando o selo. Fala aí. Cadê o contrato? Cadê? Ô, verdade! Agora não é mais um D6, é um D8. É verdade. Na cara de todo mundo! Agora o pacto é por um D8. Finalmente, então, só 25 níveis. Aí o que acontece? O do pacto não aumenta porque não é dele. Não foi o Neron que se banhou. Ah, foi. Não é, Jeff? O quê? Agora o pacto dele com o Neron é um D8. É um D8. 25 ele... níveis depois. Não, sim. Realmente, é um D8. É um D8. Só um atrasozinho com leve. Mano, é que ele queria ser o... O elo dele com o Nero também se fortalece. É horroroso, por isso que ele queria dar o dano contínuo. Ele falou pra ver evolutivo, mano. Simplesmente. Cara, pega só agora o D8. E eu, se você jogou esse D8 toda vez, só de sacanagem, cara. Um D8 a mais, um D8 a mais. Vocês vão ter eu já vou ter uma hora assim, mano. Vocês vão ter duas ou três semanas pra pensar. Minha hora já fez, eu já fiz isso. É acumulativo. E a maldição da espada aumenta pra quanto? Até ver abusos. Aumenta, a hora já é melhor. Né? A hora infernal é melhor. Joga tudo, joga tudo. A maldição aumenta 5 pontos a dificuldade pra ele. A hora infernal é tipo uma capa de fogo. Deu na mesma, né? Mas eu tenho bastante carisma. O cara não, porque o carisma dela não aumentou. Ele vai tomar 2D8 de dano. O trovão que for atacado e tiver com a aura ativa, o cara toma dano. Eu vou procurar o item ali, ó. Então o cara vai tomar meu dano, sem não, problema. Depois vê. É só pra saber, o item toma banho também. Porra, só, né? Sim, sim, era uma coroa de Beholder. Deixa eu ver. E o Menori? Duvido. Que da hora. Duvido que esse negócio é horrível. Ó, falando nesse Beholder, por que você matou eu? Não tô sabendo. Seu amigo. O quê? Você matou eu, não tô me cessando, não tô sabendo também. Não, você não tá morto. Sim, ele falou que o irmão do Squall morreu. Eu sou o irmão do Squall. Isso, é adotado. Ah, é? Você não me falou, não. A gente viu ele no início da nossa campanha. Por isso que passa 10 anos depois, né? Não, no início, não, no início da nossa campanha. Então, por isso que a Demis passa 10 tipo anos assim, depois. Não. Um ano só? Ó, você tem 365 dias pra vir. Aproveita. Curta. Contando de, ó, remoja aqui já. Não, tudo bem, existe a ressuscitação, mas, pô, que negócio que é esse? Que vai ressuscitar o seu? Que é uma luta contra o Squall. Não, você é louco. Depois voltou. Eu, né? Ah, tudo bem, mas eu morri. Depois voltou e vocês encontraram ele. Ele não disse que permaneceu morto. E eu morri. Exato. Ele disse morreu. Não, mas é. O bagulho já. Mesmo esse personagem. Gente, o que vocês têm a dizer sobre esta cena aqui que vocês estão vendo? Humano com cara de ferido e anão com cara de, com sorriso safado. Eu acho que eles transaram. Estão vestindo as botas porque dá a última vez que coloca. A bota do anão. Eles acabaram de transar, estão se vestindo, colocando a bota. O anão foi o ativo, tava mais feliz. O cara achou que era anão, pequenininho. Nossa, é triste porque ele não foi ativo também, ele não brincou, só foi brincado. Só foi usado. Aí chegou lá na última tora. Acho que o conceito de bota... Bracelete do Ben 10. Os cajados dá pra aumentar o número de cargas que eles têm? Ou as varinhas que têm cargas? Dá. Aumenta em 5. Aumenta em um dado. A recuperação. Recuperação. Ah, aumenta você aumenta em o dado cinco. Dela. Se você rolar 16, rola de 8. A gente não tem 2, então não. Mas que porra de música é essa? A orquestra sinfônica faz aí. Deixa eu ver se os goles da tormenta. Vou entrar uma, velho. Se o gole da tormenta. É válido. Agora esse cajado tem 15 cargas. E esse se gole ou não? Não. Você é armadura ou não? Você é com armadura? Cajado de charme, não tem nada. A gente tem isso ainda? Tem. Era isso que eu tava procurando. Você falou do encantamento eu tenho. Você tirou o olhinho? Foi porque o outro tá na rede, então você não pode tirar a rede. Tirei o outro. Tinha dois. Tinha dois. Tinha um cajado de encantamento e um cajado de charme. Os dois pra entrar. Bom, eu vou procurar com calma o item, Ariel. Exato, deixa eu ver o que o cajado de charme tem. Próxima sessão. Faz coisas diferentes. Ele estará na sua mão. Beleza. Ele encanta pessoas. Ó, enquanto o pessoal tava tomando banho, eu dei um teleporte lá pra Volcara, fiz uma compra e voltei, tá? O que você comprou? Qualquer coisa. Não, qualquer coisa. Fui catando. É mágica, mágica, mágica, mágica. Pra ver o... Fui dar uma de si ele lá. Pra vender depois. As mochilas aumentam a carga? Sim. E os buracos? Aumenta, e sabe o quê? 5 quilos. 5 toneladas. Nossa, as minhas bolsinhas de mulheres ficaram maiores. E é o Java, meu Java ficou mais veloz? Não, porque o Java lança magia. O Java lança magia. Ficou mais veloz. Meu Java ficou mais ao Java dada. Ao Javuda, ao Jazira. Você é isso, mas você sabe que era igual. Eu sei, mas não, só ficou com isso que ninguém quis. Falou, quem quer essa porra? Ô, louco, achei o olho da Gamora. Guarda aí. Muito obrigado. Passa pra alguém essa porra. Aproveita que você tomou banho e eu não. Então fica comigo. Eu só recuperei um item. E eu tenho também o manto do Guarda Costa. Pera. Eu já tenho manto. Mas o manto é interessante isso, porque fala aqui, ó. Que quem tiver a 3 metros joga de você, pra atacar seus amigos, joga com desvantagem. Aumenta pra 8 metros. Aí começa a valer mais a pena, né? Não, provavelmente dobra. 6. É, vai pra 6. Já, tem um. É, você tá mais interessante, eu, né? Antes que eu me esqueça, eu me inscrevi pro Enem e você conhece alguma plataforma pra estudo? Algum cursinho? Porque os cursinhos eu ia comprar um, sabe? Mas eu fiquei meio na dúvida qual que seria o melhor. Eu vou dar uma olhadinha e depois eu te passo alguma coisa. Uhum. Eu lembro que eu vi um quadro no Trello. Um monte de resumo, um negócio interessante. Eu dou uma olhadinha, aí eu falo pra você depois. Fala pra mim. Ah, achei o olho de gamoto. É, esse mesmo que vai dar pra nós. Parece aqueles... Não, esse aqui, né? É. Parece aqueles artesanato que eu sempre vendo. Porque eu já comprei uns assim já. Esse aqui é daqui? Esse. Não. For Speaking Amulet. Amuleto da conversação distante. Você tá bem? Oh! Amuleto do grito. É onde você vê crianças estranhas. Nossa, e ontem a gente jogando lá em São Carlos, de noitão, na sala do PET. Plano de estudo tutoriado, não tem nada a ver com bichinhos de estimação. Eu sei. Antes que alguém faça piadinha. E de noitão lá, a faculdade vazia, só a gente, né? E narrando, de repente, do nada eu virei ele assim na janela e falei, nossa, quem é aquele menininho pendurado ali na janela? É uma das meninas que bambiou a perna, cara. Dá a borracha que você tá usando. Dá esse post-it aí. Lê post-it. Tem alguma coisa pra guardar? Tem. É sua? Então não tem. Ou será que tem? Você vai jogar LOLzinho? Oi? Vai jogar LOLzinho? Ah, sim. Chega em casa e jogar LOLzinho. LOLzinho, perfeito. Ah, beleza.